essa característica, identifica a equipe de esportes da Rádio Guaíba de Porto Alegre. Num oferecimento Banrisul Digital, resolva o que quiser sem precisar sair de casa. Instituto de Cardiologia, há 50 anos o Hospital do Coração dos Gaúchos. Sindi Bancários, diga sim a quem defende você. E Fiat Mobi, o seu parceiro do dia a dia. Agora são 4 horas, mais 35 minutos. 31 graus a temperatura em Porto Alegre. 35 graus a temperatura no Rio de Janeiro. O estádio do Maracanã recebe a grande decisão da Copa Libertadores da América e a bola vai rolar a partir das 5 horas da tarde para Palmeiras e Santos. Mas a partir de agora, aqui no Futebol Guaíba, as principais informações do espetáculo de hoje, começando com as escalações das duas equipes. No protocolo da Conmebol, aquele que seria o time 1, o time visitante, é o Palmeiras. E por isso, agora, o repórter Gutierrez Sanches traz a escalação do Palmeiras. Quando surge o imponente, pela glória eterna e o segundo título em sua história de Libertadores. Palmeiras vai a campo com 1, Everton. 2, Marcos Rocha. Gustavo Gomes é o número 15. Luan, 13. O uruguaio Matias Vinha tem a 17. Danilo é o 28. Gabriel Menino, 25. Zé Rafael é o 8. 23, Rafael Veiga. Rony tem a 11. E a 10 é de Luiz Adriano. No banco ainda tem Jailson, Renan, Alain Pereur, Emerson Santos, Kusevic, Mike, Patrick de Paula, Felipe Melo, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Breno Lopes e William Bigode. O time, o banco do Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, na informação Banrisul. Precisamos manter os cuidados durante o verão, por isso fica a dica, use o app Banrisul Digital para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Agora, Gutierrez Sanches volta para trazer a escalação do Santos. Santos, gol! Agora quem tá fora é o Santos. O Santos é o novo. O alvinegro da Vila que busca o seu quarto título de Libertadores. Vai a campo com John, 24. 4, Pará. Luan Pérez, 14. Lucas Veríssimo tem a 28. Felipe Jonathan é o 3. Alisson, o número 5. Sandri, 18. A 21 é de Diego Pituca. A 10, a tão emblemática 10 do Santos, é de Jefferson Soteldo. Marinho tem a 11 e Caio Jorge é o 19. No banco ainda tem Vladimir, João Paulo, Luiz Felipe, Madson, Jean Mota, Laércio, Guilherme Nunes, Arthur Gomes, Vinícius Balieiro, Wellington Tim, Bruno Marques e Lucas Braga. O time e o banco do Santos, do técnico Cuca, na informação Fiat. Fiat Mobi, agilidade e economia para o seu dia a dia. Vá até uma concessionária Fiat e garanta o seu. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. É hora de opinião aqui no Futebol Guaíba. E para Dália Alimentos, o comentarista do jogo de hoje é Cristiano Oliveira, que vai acompanhar e vai analisar esta grande decisão de Copa Libertadores de América O que esperar dessa decisão, Cristiano Oliveira? Boa tarde. Saudações, boa tarde, Pfeiffer, boa tarde a todos. É, chegou o grande momento, né? Chegou o grande dia, um dia da final da Libertadores. É uma pena que sem estádio lotado, mas paciência, né? São os dias nos quais vivemos. Palmeiras e Santos são finalistas e uma Libertadores que é definida no Brasil, no Maracanã, tem cara de final de campeonato brasileiro. Para quem gostava de Brasileirão com final, só não tem totalmente essa cara porque a arbitragem é argentina, porque de resto são dois times brasileiros jogando no Brasil uma final de Libertadores da América. Dois times que durante o ano contrariaram aquela lógica, contrariaram aquela teoria de especialistas, de comentaristas, de torcedores, daqueles que vivem do futebol, de como é que deve ser abordada uma temporada. São dois times que trocaram de técnico em meio a competições. O Palmeiras começou com um técnico tido como ultrapassado, trocou para um estrangeiro, um português. E o Santos começou com um português e trocou para um brasileiro dito ultrapassado. A diferença é que o dito ultrapassado do Santos está fazendo um enorme trabalho, que é o Cuca. E como disse o Tite há pouco e a gente ouviu, um trabalho inclusive extracampo muito bom, de proteção ao grupo de jogadores de uma direção que nesse ano sofreu processo de impeachment, esteve proibida de fazer contratações. O Santos fez tudo errado, mas o futebol é tão legal e é tão imprevisível que mesmo o Santos fazendo muita coisa errada, muita M, aqui está ele numa final de Libertadores contra um Palmeiras que investe demais, que demorou para perceber que na categoria de base estava a sua solução, com Danilo, entre outros, Danilo hoje titular, mas com Gabriel Menino, Gabriel, o Verón lesionado, com muita gente, e trazendo pontualmente jogadores de fora que dão retorno, inclusive o treinador, que não tem nem 30 jogos pelo Palmeiras e já está na história do clube como finalista de Libertadores. Um grande jogo, dois projetos muito diferentes. O Palmeiras, recheado de jogadores experientes, com alguns jovens, mas recheado de experientes, boa parte deles jogadores caros. E o Santos, com um ou outro jogadores experientes, mas em geral um time jovem, um time com alguns atletas inclusive desconhecidos, mas que fazem um grande trabalho sob o comando do Cuca. Uma grande final é a projeção, dois times que sabem jogar, dois times que são agressivos, dois times que marcam forte, dois times que são diretos, dois times que têm algumas semelhanças bem importantes. E a gente pode ver isso ao longo do jogo de daqui a pouco. Cristiano Oliveira falando para Produtos Dália, o melhor pedaço do seu dia. É hora de conhecermos a arbitragem da final da Libertadores. Gutierrez Sanches, quem apita Palmeiras e Santos? A arbitragem da Argentina, Rafael Pfeiffer. Patrício Lustó será o árbitro, ele será auxiliado pelo Ezequiel Brailovski e o Diego Bonfa. E no VAR, o também argentino Mauro Vigliano. A informação da arbitragem para Instituto de Cardiologia. Coração de torcedor bate sempre com muita emoção. Consulte um cardiologista e curta o futebol numa boa. Instituto de Cardiologia, há 50 anos, o Hospital do Coração dos Gaúchos. Responsável técnico, Dr. Glauber Ciorini, CRM 13493. Vou agora para o estúdio central da Rádio Guaíba para conversar com o Rodrigo Ramos, o plantão do futebol Guaíba de hoje, que traz os números. Como chegam para esta decisão Palmeiras e Santos? Rodrigo Ramos, boa tarde. Boa tarde, Rafael Pfeiffer. O Palmeiras, que teve a melhor campanha da primeira fase da Libertadores, passou na fase de grupos por Tigre, Guarani e Bolívar. Depois, nas oitavas de final, teve pela frente o Delfim, nas quartas o Libertad e na semi o River Plate, onde houve sua única derrota, o jogo mais recente do Palmeiras na Libertadores, 2-0 no Allianz Parque para o River. São 12 jogos, 9 vitórias, 2 empates e uma derrota, com 32 gols marcados e 6 gols sofridos. O Santos tem 12 jogos na Libertadores, 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 20 gols marcados, 9 sofridos, passou pelo Defensa e Justiça, pelo Delfim e pelo Olímpia na fase de grupos, contra a LDU nas oitavas de final, quando perdeu seu único jogo na competição na Vila Belmiro, 1-0 para os equatorianos, passou pelo Grêmio nas quartas e pelo Boca nas semis. O artilheiro da Libertadores é Fidel Martínez com 8 e os artilheiros artilheiros das equipes brasileiras na decisão. Caio Jorge com 5 pelo Santos, Luiz Adriano e Rony com 5 pelo Palmeiras. A pandemia do coronavírus impõe uma lição a todas as pessoas do mundo. A vida que levamos precisa mudar para melhor. Chegou a hora de aprendermos a solidariedade e o amor ao próximo. Trabalhar é preciso, mas preservar a vida é fundamental. Sindi Bancários, diga sim a quem defende você. Rodrigo Ramos, só alertando o ouvinte da Guaíba que se o jogo terminar empatado, teremos prorrogação hoje, Rodrigo. Exatamente, Pfeiffer, uma decisão em jogo único e se houver empate, prorrogação. E claro, persistindo empate, a decisão nas penalidades. Esta situação da final da Libertadores 2020, ocorrendo em 2021 no Maracanã. Rafael Pfeiffer, informação, Sinji Bancários. E nesse momento, o sinal eletrônico da Guaíba marcando 4 horas mais 45 minutos. E olha aqui, eu tenho aqui um protocolo, eu tenho um protocolo aqui do jogo, que diz o seguinte: dentro de mais 6 minutos, portanto, 4h51, os reservas deixam os vestiários. Às 4h52, os titulares deixam os vestiários. E o protocolo diz que há uma saudação, olha só, Cristiano Oliveira, saudação com cotovelos. O Santos passa primeiro para cumprimentar o Palmeiras. Os jogadores do Palmeiras cumprimentam os árbitros. Os jogadores do Palmeiras passam por trás dos árbitros e aí posam para a foto. Os jogadores do Santos posam para a foto depois. Jogo que será exibido para 191 países e o VAR tem 32 câmeras. E eu espero que naquela reunião técnica que antecedeu o jogo, bom, se bem que não teria como dar confusão, um verde, né, e um alvinegro. Mas lembra de um Grêmio contra Guarani do Paraguai, que teve confusão de camiseta do visitante com arbitragem? Olha aqui, olha o protocolo aqui, ó, vou te mostrar. Vamos lá, Palmeiras de verde, é isso, né? Isso, camisa verde, calção branco e meias verdes. Isso. E o Santos, camisa listrada, calção preto e meias brancas. É isso aí. É isso aí. Vai pro uniforme 2. Isso, uniforme 2 que é listrada, né? Pra gente informar, Pfeiffer, são 4 mil pessoas, viu, no Maracanã. Não tem venda de ingressos, mas como já acontece mesmo quando tem público, né? Existe, por parte de patrocinadores, clubes e Comebol, um percentual do público que é destinado a convidados. Então, essas 4 mil pessoas que estarão no Maracanã para o jogo de logo mais, elas são convidadas, ou de patrocinadores, ou do Palmeiras, ou do Santos, ou da Comebol. O que é importante frisar, e eu acompanhei com o Haroldo Santos, que foi nosso convidado agora há pouco, e ele é convidado do Palmeiras para estar no Maracanã hoje. O Haroldo passou por todos os protocolos que tem que passar, assim como os familiares convidados e familiares dos jogadores, aqueles convidados dos patrocinadores. Todos eles passaram por testes para a Covid-19, todos eles ficaram isolados no hotel no Rio de Janeiro, para depois saírem do hotel direto para a van e da van entrar no estádio. Então todos eles passaram pelo protocolo de segurança. O protocolo é bem definido, a questão é que como o Maracanã, pode pensar assim, ó, tá, 4 mil pessoas no estádio que cabe 70, pode não parecer muito. Em tese sim, só que na prática 95% do estádio está fechado. É uma pequena parte onde ficam todos esses convidados. Então, para quem está vendo pela televisão ou quem está recebendo e acompanhando fotos pela internet, tem muitas fotos que nos chegam pela internet, vê realmente uma aglomeração bastante forte, porque são 4 mil pessoas em um espaço muito pequeno do estádio. O estádio 95% está fechado, inclusive naquele anel inferior, ele é quase todo composto por banners da Libertadores, da Comebol e dos seus patrocinadores. Só um daqueles espaços é que fica aberto para receber todos esses convidados. A pandemia do coronavírus impõe uma lição a todas as pessoas do mundo. A vida que levamos precisa mudar para melhor. Chegou a hora de aprendermos a solidariedade e o amor ao próximo. Trabalhar é preciso, mas preservar a vida é fundamental. Sindi Bancários, diga sim a quem defende você. Palmeiras e Santos, a final da Copa Libertadores da América, que você vai acompanhar aqui com os comentários do Cristiano Oliveira, com as reportagens do Gutierrez Sanches, o plantão do Rodrigo Ramos. E ainda temos na mesa de áudio o Leonel de Souza, na coordenação de central o Davis Rodrigues, na central técnica o Celestino Neto. Hoje também com a produção do Martin Moura, a coordenação de esportes do Carlos Guimarães e a gerência geral do Guilherme Bonhar. Essa é a equipe da Guaíba que está hoje trazendo para você todas as emoções dessa grande decisão. E logo depois, quando a bola parar de rolar no Maracanã, Jason Lisboa volta ao microfone da Guaíba para trazer todas as emoções, todos os detalhes da entrega, da premiação, ou seja, da grande festa, toda a repercussão no vestiário aqui da Guaíba. Lembrando que amanhã tem rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro chegando nas suas rodadas finais. O Internacional muito próximo do título brasileiro, mas começa amanhã, 14h, o Esperando Futebol com o Cristiano Silva. A partir das 16h, no estádio Couto Pereira, tem Coritiba e Grêmio com Luiz Magno, Carlos Guimarães e Bruno Ravazzoli. E às 18h15, o Inter recebendo o Bragantino no Beira-Rio com José Aldo Pinheiro, Cristiano Oliveira e Gutierrez Sanches. Tudo isso com o plantão do Eurico Quadros. Amanhã o futebol Guaíba vai das 10h, quando a gente abre o concentração, até às 22h, quando o Cristiano Silva encerra o vestiário. Muito futebol para você também neste domingo da Guaíba. Agora faltando um pouco mais de 10 minutos, ou melhor, 10 minutos para o início da partida. Gutierrez Sanches, a gente já falou a situação do público, as duas equipes prontas, e a ansiedade dos jogadores e dos torcedores vai aumentando a cada minuto, Gutierrez Sanches. Pois é, Pfeiffer, isso nas ruas da própria capital paulista, nas ruas de Santos e também no entorno do Maracanã. Claro que com os cuidados com a pandemia, poucas pessoas se dirigiram até a capital fluminense para assistir, ou melhor, não é nem assistir, né? Mas estar no ambiente da partida, e isso, claro, com todos os cuidados nos arredores, as pessoas não podem chegar. Mas há uma expectativa muito grande, tanto que o técnico Cuca e o Abel Ferreira, os dois, enfatizaram muito da questão psicológica, mental e emocional para os jogadores, para um jogo como esse. Praticamente tudo está treinado, tudo está conversado, agora é ter tranquilidade para os próximos 90 minutos. Precisamos manter os cuidados no verão. Use o app Banrisul Digital para resolver o que quiser sem sair de casa. Cristiano Oliveira, a gente está aqui acompanhando as imagens do Maracanã. Vamos acompanhar esse jogo entre Palmeiras e Santos. É, um jogo como esse, um clássico como esse, normalmente ele não tem favorito. Numa final de campeonato, imagino que também não tenha. E uma final em jogo único deixa o jogo cada vez mais imprevisível, Cristiano. É, ainda mais imprevisível, porque o mata-mata, que é um jogo de 180, já tem espaço para surpresas. Imagina um jogo de 90 minutos apenas em uma final, onde tem toda a carga emocional, por exemplo. Talvez pela carga emocional, quando a taça da Libertadores é colocada no gramado do Maracanã, talvez pelo apelo emocional, o Santos venha a sentir mais. E carregando a taça estão Pepe, ídolo do Santos, e Evair, ídolo do Palmeiras. É, a gurizada do Santos, a garotada do Santos, pela idade, pela falta de maturidade, talvez venha a sentir mais essa final. Mas é simplesmente um palpite, pode não acontecer, depende da preparação anímica e psicológica para o jogo. 90 minutos é uma ocasião em que daqui a pouco um cruzamento mal feito, o zagueiro rebate errado, dá uma rosca e a bola entra. Daqui a pouco o goleiro vai numa bola fácil, a bola quica, engana e entra. O zagueiro vai dar um passe simples, entrega a bola, o cara faz o gol. Um jogo, 90 minutos, tem todos esses elementos. Por exemplo, a final da última Libertadores, aquele Flamengo e River, que nós também transmitimos aqui na Guaíba, foi o seguinte: durante 89 minutos, o melhor em campo era Pinola, zagueiro do River, e o pior em campo, desaparecido, era Gabigol. Acabou que em dois lances nos acréscimos, o Gabigol fez dois gols, em um deles com uma falha bizarra do Pinola, que até então era melhor em campo. 90 minutos tem disso, e os times vão entrar em campo para viver esse momento daqui a pouco. As duas equipes já posicionadas no túnel do Maracanã, protocolo já estabelecido pela Conmebol, e o árbitro da partida, o argentino Patrício Lustu, à frente das duas equipes. Diga, Gutierrez. Detalhe que é para se cumprimentar de cotovelo, mas estavam apertando as mãos dos jogadores, alguns, né? Claro, agora ali no túnel, eu vi, por exemplo, o Caio Jorge e o Danilo apertando as mãos como o antigo normal, a gente pode dizer assim. As duas equipes no gramado do Maracanã. A grande final da Copa Libertadores da América vai começar. O Palmeiras com o seu tradicional uniforme, camisa verde, calção branco, meia verde. o Santos com a sua camisa listrada em preto e branco, o calção preto e as meias brancas. O árbitro é argentino, é Patrício Lustó. As duas equipes no gramado do Maracanã para a grande decisão, a grande final da Copa Libertadores da América. Lembrando ao torcedor do Grêmio que nos escuta hoje aqui na Guaíba, que esse jogo interfere na vida do Grêmio, no calendário do Grêmio. Porque se o Santos for o campeão da Copa Libertadores da América, já no dia 11 de fevereiro, o Grêmio terá o primeiro confronto com o Palmeiras pela Copa do Brasil. Mas se o Palmeiras conquistar a Copa Libertadores da América, o Palmeiras ainda vai para o Catar disputar o Mundial de Clubes, vai voltar, disputar rodadas atrasadas do Campeonato Brasileiro, e só no dia 28 de fevereiro é que o Grêmio enfrentaria o Palmeiras na final da Copa do Brasil. Pro Grêmio, Pfeiffer, é muito mais negócio o Palmeiras ganhar a Libertadores, por alguns motivos. Primeiro, o Grêmio tem jogado uma bola murchíssima no Campeonato Brasileiro. Pro Grêmio ganhar a Copa do Brasil, ele precisa se reencontrar. E para se reencontrar, demora tempo. Então, para o Grêmio seria melhor que esse tempo acontecesse. E ele só vai acontecer se o Palmeiras for campeão, e aí vai para o Mundial e joga rodadas atrasadas. E se por acaso inventa, além de ser campeão da América, ser campeão do mundo, ele vai de sangue doce para a final da Copa do Brasil. Evidente, ele vai de sangue doce. Agora, se o Palmeiras perde hoje, a única conquista relevante que ele é capaz de vencer no ano é a Copa do Brasil. E aí ele vai a morrer contra o Grêmio daqui 10 dias. Então, pro Grêmio, é muito mais negócio o Palmeiras... E tem a lesão do Diego Souza também, né? Pro Grêmio, é muito mais negócio o Palmeiras vencer. Já executado o hino nacional brasileiro no Maracanã. Já o cumprimento dos jogadores do Santos. Daqui a pouco, os jogadores do Palmeiras. As duas equipes já no gramado do Maracanã. E tá tudo pronto para começar a grande final da Copa Libertadores da América, que pode dar o bicampeonato ao Palmeiras ou o tetracampeonato ao Santos, que pode se tornar hoje o maior brasileiro campeão da Copa Libertadores da América. E tá aí outra razão pro Grêmio querer que o Palmeiras vença, né? Porque o Santos hoje divide esse rótulo com o Grêmio e com São Paulo. Grêmio, São Paulo e Santos são os brasileiros com 3 títulos. Hoje, o Santos pode chegar a 4. O Palmeiras pode chegar a 2. E tudo isso vai acontecer dentro de mais alguns instantes. Poucos minutos pra bola rolar no estádio do Maracanã. E a arbitra... agora o Santos vai fazer a foto tradicional e depois tem o sorteio. Arbitragem e VAR, todo mundo da Argentina, né, Gutierrez Sanches? Todos da Argentina. Patrício Lustó, Ezequiel Brailovski, Diego Bonfa e Mauro Vigliano. O Mauro Vigliano aí é o responsável pelo VAR. É a participação argentina nessa grande decisão de Copa Libertadores da América. Tem mais ali, chegou mais um membro ali, né, da arbitragem. E agora chegam os capitães. O capitão do Palmeiras é o zagueiro Gustavo Gomes. O volante Alisson é o capitão do Santos. Vão fazer o sorteio neste momento com o árbitro Patrício Lustó no centro do gramado. O árbitro joga sua moeda para cima. E o vencedor do sorteio é o Gustavo Gomes, que opta por sair jogando pelo lado que seria... Ó, como a gente tem saudade, né, Cristiano Oliveira? A direita das cabines. É mais ou menos isso, a direita das cabines. Continua sendo a direita das cabines, mas agora pra gente, a direita da televisão, mais ou menos isso. A direita do monitor. Tudo pronto, sorteio feito, a saída de bola será para a equipe do Santos. O Santos é que vai dar o pontapé inicial nessa grande decisão de Copa Libertadores da América. O Gustavo Gomes, o zagueiro paraguaio, o capitão da equipe do Palmeiras, escolheu o campo, escolheu o lado direito e o Santos vai sair com a bola. O Palmeiras de Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha, Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rony e Luiz Adriano. E o Santos de John Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Diego Pituca, Sandri, Marinho, Caio Jorge e Soteldo. Santos com média de idade de 25 anos e o Palmeiras de 27. 27, a média do Palmeiras é uma, com perdão a redundância, é uma média, mais ou menos por aí, a média do restante das equipes. 25 anos, que é a média do Santos, é uma média baixa. Quem puxa para cima essa média do Santos é o Pará, que é bastante rodado no futebol brasileiro, vários times, inclusive no Grêmio. Mas tem uma gurizada abaixo dos 20 no Santos, como o Sandri e o Caio Jorge, por exemplo. Pará, que já foi campeão da Libertadores. Já com o Santos também, né? Duas vezes, Gutierrez? Duas vezes. Pará. Com Flamengo e Santos. Pará foi campeão da Libertadores com o Flamengo, campeão da Libertadores com o Santos. Não lembrava do Pará daquele time do Flamengo. É, pode conquistar o terceiro título. Pará pode conquistar o terceiro título da Copa Libertadores da América. Precisamos manter os cuidados durante o verão. Por isso, fica a dica. Use o app Banrisul Digital para resolver o que quiser, sem precisar sair de casa. O árbitro Patrício Lustou agora faz ali um minuto de silêncio no centro do gramado. A Conmebol agradece muito a todos os grandes heróis que estão lutando em todas as frentes contra a Covid-19. É o recado da transmissão oficial da Copa Conmebol Libertadores. O sinal eletrônico da Guaíba vai marcando 5 horas da tarde. Tudo pronto para a bola rolar. Saída de bola será para a equipe do Santos. Caio Jorge já posicionado para dar o pontapé inicial e começar a grande final da Copa Libertadores da América. O árbitro está posicionado, os jogadores também. Um minuto de silêncio sendo observado. Vai apitar Patrício Lustor. Vai começar a final da Copa Libertadores da América. A Copa Libertadores da América 2020, que termina em 21. Apita o árbitro, a bola está rolando. Com saída de bola para a equipe do Santos, que já abre para sair pelo lado esquerdo na subida da tentativa de jogada do Felipe Jonathan, voltou para frente e a zaga do Palmeiras já começa afastando a bola, tira da zaga, tira o perigo, mas ela volta para o ataque da equipe do Santos, briga por ela o Caio Jorge, não conseguiu ficar com a bola, a zaga do Palmeiras retoma e vai sair de trás agora o Rafael Veiga, tentava sair de trás, era o Zé Rafael que tentava sair de trás, acabou sendo desarmado e na sequência o Rony cometeu uma falta em cima do Marinho, o jogo está parado, a primeira falta é para o Santos na entrada do seu campo de ataque. Conheça o Fiat Argo Trekking, motor Fairplay com 109 cavalos, teto bicolor e muito mais. Fiat Argo Trekking, conquiste as ruas, no trânsito a sua responsabilidade salva vidas. Vem o Santos saindo de trás com Luan Pérez, Luan Pérez na frente com Soteldo, tentou virar em cima da marcação, bate em cima da marcação do jogador da equipe do Palmeiras, que estava pelo lado, que era o Danilo, e a bola acabou saindo em lateral para o time do Santos fazer a cobrança. O Santos é quem está no ataque nesse primeiro minuto de bola rolando, já cobrado lateral, Felipe Jonathan fez a movimentação, Caio Jorge jogou atrás, recomeça o jogo com Alisson. Alisson passou bonito pela marcação, recebeu no fundo, vai fazer o cruzamento, chegou, bate em cima do marcador, a bola está saindo, é mais uma vez arremesso lateral para a equipe do Santos fazer a cobrança. É Felipe Jonathan preparando para arremessar essa bola, já fez o sinal de que vai mandar essa bola para dentro da área. É o Santos do ataque nesse início de jogo, o Santos é quem tem a bola nesse início de partida. Felipe Jonathan mandou a bola para dentro da área, subiu Gustavo Gomes, cortou de cabeça, ela vai sobrar na entrada da área, volta a bola para o ataque do Santos, bola com o Marinho, Marinho briga, ele se atrapalhou um pouquinho com o Pituca, mas conseguiu recuperar a bola por ali, o Pará, enquanto o Gustavo Gomes tentou tirar, bateu em cima do Vinha, e ela está saindo em arremesso lateral para a equipe do Santos fazer a cobrança agora aqui pelo lado direito. Vamos chegar a 2 minutos de bola rolando, o jogo só no campo do Palmeiras, a bola é do time do Santos de novo com o Sandri, que está recuando, recomeça o jogo no campo de defesa com o Lucas Veríssimo, inverte a jogada, sai jogando com o Luan Pérez, o seu companheiro de zaga, agora abre para Felipe Jonathan, que encontra Soteldo na tabela, perde, agora vem o Palmeiras para o contra-ataque, Marcos Rocha já botou velocidade, vem carregando o time do Palmeiras para o campo de ataque, fez o cruzamento para a área, corta a zaga da equipe do Santos e a bola está saindo em arremesso lateral para o Palmeiras na primeira chegada do time alviverde no campo de ataque. Passamos de 2 minutos e na grande rede Guaíba dos Esportes, a Rádio Alegrete de Alegrete, a Rádio Alto Uruguai de Três Passos e a Rádio Barril de Frederico Westphalen. Todo mundo ligado aqui no Futebol Guaíba. Com 2 minutos e meio de bola rolando, o Palmeiras tem lateral, está no sol ali o Marcos Rocha, não consegue enxergar direito dentro da área, mas já disse, vai mandá-la para dentro. Marcos Rocha botou a bola para dentro da área, teve o desvio no meio do caminho, ela ainda está viva dentro da área e na sequência caiu o jogador da equipe do Santos, era o Marinho que ajudava a defesa, o jogo está parado, a falta está marcada para o Santos no campo de defesa aí, Gutierrez. É, na disputa do Marinho com o Gustavo Gomes, até caiu feio, caiu rápido o Marinho, está sendo ajudado ali, parece um pouco tonto, teve depois uma finalização, uma defesa do John, mas já não valia mais nada, falta para o Santos, inicinho da final da Libertadores, era com o Rony o lance do Marinho. da final da Libertadores, na informação Banrisul. Primeiros dois minutos ali foram do Santos no ataque, né? Tentando progredir, ora pela esquerda, depois voltando pela direita com o Marinho, fazendo dobradinha com o Pará. Mas na primeira chegada do Palmeiras, o Palmeiras conseguiu colocar a bola na área do Santos. Não conseguiu finalizar, o jogo estava parado. Até finalizou, mas já com o jogo parado, então não valeu. Mas foi na primeira chegada do Palmeiras, a bola já chegou na área. Provando o como é dinâmico um jogo único na final. Daqui a pouco, uma escapada, um contragolpe, muda a figura do jogo. Cristiano Oliveira falando para Produtos Dália, o melhor pedaço do seu dia. O Santos errou na saída de bola e na sequência do lance, na sequência da jogada, o Palmeiras também errou o passe, por isso ela está saindo e vai ser apenas o tiro de meta para a equipe do Santos fazer a cobrança. A pandemia do coronavírus impõe uma lição a todas as pessoas do mundo. A vida que levamos precisa mudar para melhor. Chegou a hora de aprendermos a solidariedade e o amor ao próximo. Trabalhar é preciso, mas preservar a vida é fundamental. Sim de bancários, diga sim a quem defende você. Passamos de 4 minutos de bola rolando. Esse é o primeiro tempo da grande final da Copa Libertadores. Palmeiras e Santos, tá 0-0. A bola tá com o goleiro John, vai sair jogando no campo de defesa. Encontra Luan Pérez na entrada da área. Vai saindo, jogando. E aí faz o lançamento, tenta a jogada longa. E ela vai de graça pro Marcos Rocha, que recupera para o time do Palmeiras. Tentou também a bola longa. Vai direto nas mãos do goleiro John, que sai da área. Agora sai jogando. É o Santos agora tentando sair de trás. Tenta reorganizar o seu time ali no campo de defesa. Bola colocada pelo lado com o Lucas Veríssimo. Ele recua, recomeça a jogada de novo com o John. Tem que ser jogando com os pés. O Palmeiras não vai, não avança até o goleiro. Deixa a bola chegar na zaga. Chegou de novo no Luan Pérez, que fez o levantamento à procura do campo de ataque. A bola foi forte, chega na marcação. A zaga da equipe do Palmeiras está afastando e vai tentar partir de trás a bola com a bola dominada. O time do Palmeiras com o Gabriel Menino tentava chegar na frente, errou o passe. Ela volta para o time do Santos, que vai fazendo jogada pelo meio. Caiu no gramado, levantou, o árbitro deu vantagem. E o Santos chega pelo lado, com o Pará pela direita. Pará pedalou, puxou no pé esquerdo, chutou direto, bateu direto pra fora. É apenas tiro de meta que vai cobrar o goleiro Everton Gutierrez. É, tentativa de finalização agora do Palmeiras, perna esquerda, bateu forte, acabou acompanhando, na verdade era o Santos que chegava ali pelo lado direito. Tiro de meta pra equipe do Palmeiras, 0-0 na final da Libertadores. E vem o Santos de novo, o Marinho tem a bola, acabou errando o passe melhor para a zaga do Palmeiras, que vai tentar sair com Danilo, foi desarmado, foi derrubado, o jogo tá parado. É falta pro time do Palmeiras fazer a cobrança no seu campo de defesa. Precisamos manter os cuidados durante o verão, por isso fica a dica: use o app Banrisul Digital para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. O jogo tá parado, tem falta pro Palmeiras no campo de defesa. Gustavo Gomes, o capitão, o zagueiro, recua, recomeça com o Everton devolve pro Gustavo Gomes, que devolve no goleiro Everton. Chegando a 6 minutos, tá 0-0. É a final da Copa Libertadores da América. Abertura de jogo feita pro Vinha. Vinha fez o levantamento à procura do Rony. Rony ajeitou, botou de cabeça pro lado. Na subida do Zé Rafael, vem a marcação forte. Tira o Sandri, tira a bola, tira tranquilo. Tentou jogar na frente com o Marinho. Vem por trás o Vinha. Acabou derrubando o Marinho no campo de defesa da equipe do Santos. O jogo tá parado, mais uma falta marcada. E agora deu uma confusãozinha, uma leve confusãozinha aí, Gutierrez. É, o Vinha fez a falta no Marinho, chegou por trás. Quase derrubou o atacante do Santos e é aquela coisa, fica enrolando com a bola para a equipe dele voltar e o Marinho correu no Vinha para pegar a bola de volta. Aí deu aquela confusãozinha, mas o Patrício Lustô estava em cima do lance, falta para o Santos. Fiat Mobi, agilidade e economia para o seu dia a dia. Vá até uma concessionária Fiat e garanta o seu. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. É falta para o Santos no campo de defesa, bola já levantada, procura de Marinho no campo de ataque. Vinha, cortou de cabeça, ela volta com o Sandri. Sandri para Marinho. Marinho vai encarar o marcador, parou, botou o pé em cima da bola, tem três ali em cima dele. Recuou e recomeça o jogo lá com o Pará. O Pará volta ainda mais no campo de defesa para recomeçar com o Lucas Veríssimo. Tem o Luan Pérez pelo lado, vem o Luiz Adriano na marcação, ela fica com o Lucas Veríssimo. Carrega o time do Santos pro campo de ataque, fez a abertura de jogo pro Sandri. Sandri na frente, tentava a jogada com o Caio Jorge, quarta zaga da equipe do Palmeiras, mas ela voltou pro Pará. Pará tem a bola de novo pela direita. É o Santos tentando chegar de novo. É o Santos trocando passes com o Caio Jorge. Botou no meio pro Pituca. Pituca fez o lançamento. Felipe Jonathan ajeitou no peito, corta a Lua, tira a zaga do Palmeiras e ficou caído o zagueiro do Palmeiras no gramado, ficou caído e tá pedindo atendimento o zagueiro do Palmeiras dentro da área, Gutierrez. Parece que foi um pisão, Pfeiffer, ou é joelho mesmo do zagueiro Luan. Ele tá levando a mão ao joelho esquerdo, porque teve uma disputa com o Felipe Jonathan dentro da área e logo ele caiu. Até nem acho que não tenha repetição pra ver se teve algo com o Felipe Jonathan. Na verdade, pegou. Felipe Jonathan levantou a perna para tentar tocar na bola e aí atingiu com o lado externo do pé esquerdo dele o joelho esquerdo do Luan. Tá sentindo o zagueiro do Palmeiras. É interessante porque são dois times que usam o goleiro para sair jogando e usam não por acaso. Primeiro porque os dois sabem jogar com os pés, tanto o Everton quanto o John. Segundo porque jogar com o goleiro é estratégico. Você joga a bola no goleiro e fica com um jogador a mais na linha, né? Porque o goleiro participa da construção do jogo. Então isso gera jogo, isso dá campo. Só que tanto o Santos quanto o Palmeiras, eles não pressionam o goleiro. Eles deixam o goleiro com a bola e fecham o passe. E assim o goleiro acaba ficando sem opção. É uma estratégia usada pelos dois times. Nem o Santos, nem o Palmeiras pressionam os goleiros, pelo menos nesse início. Cristiano Oliveira falando para Produtos Dália, o melhor pedaço do seu dia. Zé Rafael ficou com a bola, fez o lançamento, é pro Rony. Opa! Chegada forte agora e vai pintar cartão amarelo, o primeiro cartão do jogo, uma chegada forte em cima do Rony, acho que era o Lucas Veríssimo na jogada ali, Gutierrez. Era o Lucas Veríssimo, Pfeiffer, ele faz sua última partida com a camisa do Santos, chegou forte no Rony, é aquela coisa, até tocou a bola, mas levou tudo que tinha pela frente, inclusive o Rony, rapidamente o Patrício Lustô já mostrou o cartão pro Lucas Veríssimo, cartão amarelo pro camisa 28 do Santos. A primeira falta assim mais forte do jogo, numa jogada em velocidade em profundidade. Tanto o Palmeiras quanto o Santos, eles usam muito bem esse jogo direto, né? Essa ligação buscando pegar o adversário fora do lugar. E dessa vez a bola foi do centro para a esquerda até o Rony. Quando ele foi fazer o corte, o Lucas Veríssimo foi só em cima dele. Ele erra o bote com o pé direito, o Lucas Veríssimo, e aí com o pé esquerdo ele dá-lhe uma bordoada, como disse o Gutierrez, leva a bola, leva jogador, leva tudo e recebe cartão amarelo por isso. Ele vem lavrando, ele vem quando ele erra o primeiro, ele vem lavrando, o que vem pela frente ele vai levando. E Pfeiffer, ele foi vendido pro Benfica de Portugal e hoje é a última partida dele. Despedida de Lucas Veríssimo, zagueiro do Santos, tem falta pro Palmeiras, junto à linha lateral, é uma bola que vai viajar para dentro da área do Santos. Tem Gabriel Menino na bola, tem Rafael Veiga na bola. O jogo aéreo do Palmeiras é terrível para os adversários. Palmeiras tem muita jogada saída e faz muito gol de bola alçada na área. Com Gustavo Gomes, que tem uma imposição dentro da área, que é brincadeira também. Tem ali então os jogadores da equipe do Palmeiras. Gabriel Menino está posicionado para o pé direito e cobrou rápido, corta na entrada da área a zaga da equipe do Santos. Ela fica ainda no meio. Soteldo conseguiu ganhar a briga e vai partir para o contra-ataque. Está com a bola, fez o toque, adiantou demais, a bola sobra para o Marcos Rocha e a zaga do Palmeiras retoma e fica com a bola no campo de defesa. Na grande rede Guaíba dos Esportes, a rádio Camaquense de Camaquã, a rádio Cristalina de Ibiaçá, a rádio Cruzeiro do Sul de Itaqui e a rádio Cultura de Pelotas. Olha a bola do Rony, passou pelo Pará, chegou no fundo, vai pintar o cruzamento, bateu, corta a zaga da equipe do Santos e Marinho chega na sequência, dá um bico na bola, deu para trás, o árbitro tá dando escanteio, mas o Marinho chegou para explorar a marcação, chegou forte e ele se deu mal, ficou caído aí, Gutierrez. Aquela jogada que o atleta às vezes deixa um pouquinho, né, Pfeiffer? O Marinho foi chutar em cima do Luiz Adriano contra a linha de fundo dele e acabou acertando a bola, claro, Luiz Adriano para conseguir o tiro de meta para o Santos. No entanto, foi dado escanteio e aí acabou levando a pior o Marinho, porque chutou com força e acabou se chocando com o Luiz Adriano. E depois, até curioso, o Marinho no chão, um jogador do Santos acabou tropeçando no rosto do Marinho. Quase que o cara do Santos machuca o Marinho. Não foi imprudente o Marinho aí, Oliveira? Foi imprudente, mas eu não achei nada, viu? Não achei falta do Luiz Adriano nele, pelo contrário, nem falta dele no Luiz Adriano. E nem escanteio que ele queria, e nem tiro de meta que ele queria cavar, né? Ele chuta para trás, tentando fazer a bola tocar no centroavante do Palmeiras e para mim não consegue. Então, ao meu ver, tiro de meta não. Ao meu ver, escanteio, porque o Marinho chuta a bola para trás. O Marinho, para mim, a visão que eu tive é que ele chegou com muita sede naquela bola. Tem que tirar, tira, mas não precisava chegar daquele jeito. E aí acaba tendo choque entre ele e o jogador Luiz Adriano. Ele recebe atendimento médico agora e como não teve cartão no lance, e nem deveria, porque não foi falta, ele vai ficar fora do campo. Então vai ter Santos que sair. Perde sua, como é um contra-ataque contra o Santos, ou como é um escanteio contra o Santos, ele perde a sua arma de contra-ataque, é o Marinho. Tem escanteio pro Palmeiras, tem Gabriel Menino na bola, de pé direito, vai mandar a bola para dentro da área, 12 minutos e meio, tá 0-0 a grande final da Copa Libertadores da América. Autorizado, Gabriel Menino botou rasteiro, a jogada ensaiada, bateu, chegou batendo, o Rafael Veiga E a bola desviou, teve o desvio, mais escanteio, Gutierrez. Se foi ensaiada, até não sei, Pfeiffer, mas foi bem executada. A bola rasteira no Rony, ele ajeitou pro Rafael Veiga, que acabou chutando outro escanteio, bateu na zaga do Santos, vem Rafael Veiga pra cobrança. Agora inverte a perna, agora é de perna esquerda. Rafael Veiga que vai mandar essa bola pra dentro da área. Autorizado pelo árbitro, mandou pra área, cabeçada por cima! E o árbitro tá dando é mais um escanteio. O árbitro tá dizendo que teve desvio. Escanteio pro Palmeiras de novo, Gutierrez. A bola aérea perigosa do Palmeiras. Cabeceio do Gustavo Gomes. Teve desvio no Luan Pérez. E é mais um escanteio pra equipe do Palmeiras. Rafael Veiga de novo na bola. Mais um escanteio. 13 minutos e meio. Tá 0-0. Autorizado. Botou a bola pra dentro da área. A zaga do Santos tá afastando. Ela fica dentro da área. Briga por ela. Rafael Veiga recupera. Mas aí teve uma falta pra equipe do Santos na saída. E ficou caído o Caio Jorge. O jogo vai parar de novo pra mais uma. Um jogo muito parado, né? Um jogo muito parado. Teve aquele lance anterior que o jogador do Palmeiras ficou na área depois de receber o chute do Caio Jorge. Depois o Marinho, uns dois minutos com o jogo parado naquele lance com o Luiz Adriano. Agora foi uma jogada no Caio Jorge. O jogo, ele é tenso, porque não poderia ser diferente, uma final de Libertadores. E ele é um jogo muito parado. Nos últimos minutos, quem ataca mais foi o Palmeiras. Ou quem atacou mais foi o Palmeiras, com sequência de escanteios, mas sempre na bola parada. Marinho de volta ainda mancando um pouco, Pfeiffer. O Marinho de volta já brigou por essa bola agora no ataque da equipe do Santos, mas ela acabou saindo em lateral para o Santos ainda no finalzinho do campo de defesa. Coração de torcedor bate sempre com muita emoção. Consulte um cardiologista e curta o futebol numa boa. Instituto de Cardiologia, 50 anos, o Hospital do Coração dos Gaúchos. Responsável técnico, Dr. Glauber Signorini, CRM 13493. Sinal eletrônico da Guaíba marcando 5 horas mais 15 minutos. A bola é de Marcos Rocha, tenta o campo de ataque para Luiz Adriano, brigou com a marcação e ganhou, vem na recuperação Felipe Jonathan, recupera pro time do Santos, fica caído o Felipe Jonathan, mas o Luan Pérez ficou com a bola, seguiu e vai levando o Santos pro ataque, ela chegou no Soteldo, vem forte na marcação o Marcos Rocha e já tá roubando a bola do Soteldo, que recua para recomeçar com o Gustavo Gomes, o time do Palmeiras agora organizando-se, saindo de trás com a bola dominada com o Zé Rafael, e Zé Rafael perdeu a bola, Marinho vem com briga com o Vinha, fica com a bola pra equipe do Santos, o Santos é quem tem a bola agora, na subida do Pituca, Pituca parou, olhou, tem o Sandri atrás, tem também a jogada ali com o Pará, é pra ele a bola, Pará pro Sandri, Sandri tentou de primeira, melhor pro Vinha, que chega, dá um bico na bola, tira o perigo e na sequência, o árbitro tá parando o jogo, tá marcando uma falta em cima do Rony, o jogo tá truncado, Gutierrez, mais uma falta. Pois é, Pfeiffer, já ia até falar sobre isso, os jogadores com muita disputa e agora foi a vez do Pará com o Rony, ficou sentindo o atacante do Palmeiras e o lateral do Santos ficou argumentando com o Lustô que tava apenas disputando a bola com o Rony, muito jogador caindo e sentindo na hora dos encontros durante a partida. Tá muito truncado o jogo, tá muito parado o jogo nesse momento, muitas faltas nesse momento. O Palmeiras tenta o campo de ataque, caiu Luiz Adriano, pediu a falta, o árbitro disse que não houve nada. Alisson fica com a bola, mandou pro campo de ataque, subiu Vinha, cortou, ela volta pro Rafael Veiga, que tentou partir com ela dominada, caiu no gramado, o árbitro tá parando o jogo e marcando mais uma falta pro Palmeiras. Um jogo de 8 faltas em 16 minutos, é uma média alta, uma falta a cada 2 minutos, e não é só a quantidade de faltas, mas é que em cada falta os jogadores valorizam demais. Eles pensam que é a arbitragem brasileira que cai nessa onda. O Patrício Lustô não é assim, ele vai dar desconto no final e não vai cair no berro dos jogadores do campo, né? Vem o Palmeiras, o Gustavo Gomes tentou na frente com o Rony, vem a marcação, já rouba a bola dele e a bola fica presa no meio campo. E atenção, ouvinte da Guaíba! Um olho no gramado, um outro olho no relógio, porque aqui no Futebol Guaíba o tempo não para! Maracanã, Rio de Janeiro, a grande final da Copa Libertadores da América, pela glória eterna, 17 minutos do primeiro tempo, Palmeiras 0, Santos também 0. Final da Série C, segundo jogo, Remo 1, Vila Nova 1, por enquanto Vila Nova vai se sagrando campeão. Na Série D, primeiro jogo também, na decisão, Floresta 0, Mirassol 0. A pandemia do coronavírus impõe uma lição a todas as pessoas do mundo. A vida que levamos precisa mudar para melhor. Chegou a hora de aprendermos a solidariedade e o amor ao próximo. Trabalhar é preciso, mas preservar a vida é fundamental. Sim de bancários, diga sim a quem defende você. O jogo tá mais uma vez parado, agora tem arremesso lateral pro time do Santos. É um jogo que não embarca. Fala, Cristiano Oliveira, um jogo que não anda. Porque é um jogo de muito contato no meio campo. Aquilo que eu falava que o Santos tentaria fazer, de fato aconteceu. O Santos diminui o espaço do Palmeiras no meio e o Palmeiras não consegue jogar por dentro. tenta com base em bola longa, tenta com base em lançamento pegando os lados do campo, mas por dentro o Pituca cola em Zé Rafael, o próprio Alisson, o Sandro colam também em Danilo e Rafael Veiga, e o Palmeiras fica sem articulação por dentro. O que o Palmeiras está tentando fazer é explorar o Rony nas costas do Pará. Agora, por sinal, os dois caem e há um pequeno desentendimento. Pois é, teve uma faísca ali, né, Cristiano? Teve uma faísca por ali. E o Santos, quando tem a bola, ele tenta de imediato ligar o Marinho e o Soteldo, que também são as suas válvulas de escape pelo lado. Pelo meio, há um congestionamento muito grande. Pelo meio, os times não estão conseguindo jogar. Cristiano Oliveira falando para Produtos Dália, o melhor pedaço do seu dia. Giramos o tempo e placar para Amrigs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Sempre informando o tempo e o placar aqui no Futebol Guaíba. 18 minutos e meio. 0-0 Palmeiras e Santos é a grande final da Copa Libertadores da América. A bola é do time do Santos no campo de ataque. Tentativa de jogada de Caio Jorge. Toca pelo meio, recomeça com Alisson. Alisson recua para começar com Luan Pérez. O zagueiro que no círculo central levanta a cabeça, olha, e acaba tocando pelo lado. Recomeça com o Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo tá recuando para recomeçar com o goleiro John. Sai jogando com os pés, John. Abre a jogada pelo lado com o Felipe Jonathan. É o Santos tentando sair de trás. Soteldo tem a bola. Soteldo no meio. Recomeça com o Alisson. Alisson abre de novo para Lucas Veríssimo, que vai sair pela direita. Volta a bola com ele. É com o Sandri. Sandri faz o toque pelo lado agora. Vem buscar jogo. O time do Santos com Pituca. Pituca já passou pelo primeiro. Fez bom levantamento pro Felipe Jonathan, atrás chegou, tentou fazer o cruzamento, forçou demais. A bola vai sobrar no Marinho, pelo lado, bota o pé em cima da bola, tá do lado da área, fez a finta, puxou pro lado, chamou pra dançar, fez o cruzamento, bate em cima da marcação, ela tá saindo, é escanteio pro Santos, Gutierrez. A jogada caiu no pé, lá do lado direito com o Marinho, mas o lançamento do Pituca pro Felipe Jonathan foi lindo. Aí o lateral acabou errando, o cruzamento ficou pro Marinho, bateu na zaga, escanteio lado direito de ataque do Santos com o Marinho na cobrança. Marinho na bola, vamos chegar a 20 minutos de bola rolando, tá 0-0, é a final da Libertadores, é o Santos no ataque, é Marinho na cobrança de escanteio, só aguardando a autorização do árbitro Patrício Lustô. Marinho também conversa, vai jogada combinada com o Soteldo, o curto Soteldo pro Pará, volta a bola no Soteldo, agora sim, vai pintar o cruzamento, pegou muito mal na bola, ela foi direto pra fora, é só tiro de meta, Gutierrez. É, o Soteldo queria fazer aquela curva pra bola atingir principalmente os zagueiros do Santos que estava dentro da área, mas acabou pegando muito mal, torto, direto pela linha de fundo. Tiro de meta para o Everton, 0-0 no Maracanã, na informação Fiat. Soteldo agora errou tudo, mas tem uma coisa que chamou a atenção. É, o Santos também tem uma jogada ensaiada bastante clara, ou várias, para escanteio. Os dois times têm um trabalho de técnico com muitas jogadas trabalhadas. O Palmeiras agora há pouco teve 3 escanteios, em cada um deles... Tem o Santos, a bola com o Soteldo. Entrou na área, Soteldo, cruzamento, a zaga afasta para trás, é escanteio. Chegada forte do Santos agora pela esquerda. O Luan mergulhou nessa bola para mandar para trás, escanteio para o Santos, Gutierrez. Roubada de bola muito rápida no campo defensivo do Palmeiras. A bola caiu no Soteldo, passou rápido pelo Marcos Rocha e fez o cruzamento de esquerda. A bola rasteira teve desvio e é escanteio para o Santos. Escanteio que o próprio Soteldo vai cobrar. Tá chegando o Marinho para a jogada combinada. Aí o Soteldo deixa para o Marinho. Vai ganhando tempo agora, não sei pra que ganhar esse tempo. Marinho botou a bola pra área, subiu Luiz Adriano, cortou de cabeça, ela voltou pro Pará, tá na frente da área, Pará fez o lançamento, à procura do segundo pau, sobe Gabriel Menino pra ajudar a defesa, dá de cabeça, bota a bola pra trás, é mais um escanteio pro Santos, Gutierrez. Na difícil de... já cobrado. Já cobrado, a bola com o Soteldo, Soteldo pra Marinho, Marinho pro cruzamento, a bola viajando pra dentro da área, passa por todo mundo e ela vai sair pelo outro lado, é só tiro de meta, Gutierrez. Jogada muito rápida do Soteldo e do Marinho, cruzamento do Marinho, Pará ainda tentou buscar, mas ela saiu pelo outro lado na linha de fundo, tiro de meta pro Palmeiras. E de novo jogada trabalhada, de novo jogada em combinação. Aquela troca do Soteldo pro Marinho não é só para ganhar tempo, é porque troca o destro pelo canhoto e aí muda o lado de toda a defesa correndo em direção à bola. O Marinho vai rápido, que é justamente para a defesa não saber se ele vai tentar o toque curto com o Soteldo ou cruzar direto. Os dois times apresentam uma variedade, um repertório de jogadas trabalhadas. E isso é trabalho de técnico, tanto do Abel Ferreira quanto do Cuca. Precisamos manter os cuidados durante o verão, por isso fica a dica. Use o app Banrisul Digital para resolver o que quiser, sem precisar sair de casa. A bola é do time do Palmeiras no meio do campo. Zé Rafael de primeira tentou lá frente, entregou de graça para o Felipe Jonathan, que de cabeça recua e recomeça o jogo com o goleiro John. Chegamos aí a 22 minutos, chegando já a 23. Tá 0-0, Palmeiras e Santos. É a grande decisão da Copa Libertadores da América. Conheça o Fiat Argo Trekking, motor Fairplay com 109 cavalos, teto bicolor e muito mais. Fiat Argo Trekking, conquiste as ruas no trânsito. A sua responsabilidade salva vidas. A bola é do time do Santos. Quem recupera essa bola é o Alisson. O Alisson já trabalha no meio com o Sandri. Sandri abre o jogo para a subida pelo lado direito do Lucas Veríssimo. Voltou a bola para o Sandri, que vai tentar a inversão de jogo. Mandou a bola para o outro lado, para o Soteldo. Domina a bola junto à linha lateral. Marcos Rocha vem na marcação, ele faz o toque pro Pituca. Pituca teve que recuar, ficou sem espaço, trabalhou com o Felipe Jonathan. Vem a zaga do Palmeiras, bota o pé na bola. Era o volante que tava por ali, o Danilo, que botou o pé na bola. Já cobrado rápido lateral pro Caio Jorge. Caio Jorge tá recuando para recomeçar com o Soteldo. De calcanhar tentou a devolução, ela fica no Marcos Rocha e aí ele explora a marcação, ganha lateral pra equipe do Palmeiras no campo de defesa. Palmeiras aprendeu com o Grêmio como não fazer o movimento específico contra o Santos. Quando o Santos vai sair pro jogo, o John pega a bola, os dois zagueiros abrem, e o que é que fez o Grêmio naquela partida na Vila, aquele fatídico 4-1? O Grêmio se jogava para cima e tentava abafar, e aí dava espaço para o Santos tentar a ligação direta e usar a velocidade, que é a sua principal característica. O Palmeiras faz o contrário, ficam duas linhas de quatro bem recuadas no campo de defesa mesmo, e lá na frente Luiz Adriano e Rafael Veiga, cada um pega um zagueiro e deixa o goleiro fazer o que ele quiser. Ele obriga o Santos a fazer a ligação direta, que o Santos até gosta, mas gosta de fazer quando tem espaço. Mas como o Palmeiras fecha os zagueiros e coloca suas linhas lá atrás, o Santos não consegue encaixar espaço quando tenta o lançamento. É uma estratégia interessante que adota o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Com 24 minutos e meio deste primeiro tempo, tem falta para o Palmeiras aí, Gutierrez. Falta para o Palmeiras. O Lucas Veríssimo saiu da área, foi lá fazer a falta e agora vai ter bola na área do goleiro John. TV oficial da Comebol mostrou Tite, Kleber Xavier, Bebeto, César Sampaio. Que seleção lá assistindo o jogo. Rafael Veiga mandou a bola para a área, bem aberta no segundo pau. Gustavo Gomes ajeitou de cabeça. Luiz Adriano tentou recuperar, mas saiu com bola e tudo. É só tiro de meta, Gutierrez. Acho até que foi mão, Pfeiffer, do Luiz Adriano, quando ele tentou dominar depois do cabeceio do Gustavo Gomes. Mas a bola é para o Santos na área defensiva do Peixe. 25, marcou o eletrônico da Guaíba. 25 do primeiro tempo. O jogo tá 0-0, tá empatado, tá jogo tenso, jogo disputado, jogo peleado. 0-0 final da Copa Libertadores da América. E na grande rede Guaíba dos Esportes, a Rádio Cultura Rio Grandina de Rio Grande, a Rádio Difusora de Bagé, a Rádio Difusora de Palmeira das Missões e a Rádio Giruá de Giruá. Todo mundo ligado aqui no Futebol Guaíba. Lançamento feito pela zaga da equipe do Santos, mas subiu Gustavo Gomes para a equipe do Palmeiras para dar a resposta. Tem um buraco onde só tem o jogador do Santos por ali. E aí teve um lance agora que o Rafael Veiga foi brigar pela bola, acabou tocando com o braço na bola. É falta para a equipe do Palmeiras. Era o Zé Rafael que brigava por essa bola com 25 minutos. E também ligado aqui no Futebol Guaíba, a laredesportiva.net de Rivera, no Uruguai. Também no Uruguai está todo mundo ligado aqui no Futebol Guaíba. Com 26 minutos, 0-0. É a final da Libertadores. O Santos tenta sair de trás com a bola eliminada. A bola chegou no Pará. Pará agora tem espaço para carregar, para progredir. Ele para, segura, porque tem jogador do Santos caído. Patrício Lustô está mandando seguir. Ficou caído o zagueiro. E ele conseguiu lançar a bola pro Caio Jorge, mas o jogo de novo já tá parado. O que aconteceu aí, Gutierrez Sanches? Pois é, Fábio, o jogador do Santos estava pedindo atendimento, era o zagueiro Lucas Veríssimo, e o Santos tentou ir ao ataque. Agora o Diego Pituca está perguntando pro Patrício Lustô e mandou o Everton esperar. Não sei se foi o impedimento do Caio Jorge, mas eu acho que foi isso, a marcação do impedimento do Caio Jorge quando o lance continuava. O Everton já está posicionado para repor a bola em jogo ali na saída, fora da área. É o que ele faz, de pé direito, despacha para o campo de ataque. A tentativa de jogada era longa, tentativa de bola longa pelo lado direito era para o Gabriel Menino, mas a bola acabou não chegando porque o Felipe Jonathan cortou no meio do caminho e ela saiu para arremesso lateral para o Palmeiras fazer a cobrança. Vai movimentar Marcos Rocha, mandou na frente para Luiz Adriano, dominou no peito, baixou no gramado, voltou no Marcos Rocha, que voltou no Luiz Adriano pelo lado, vai tentar o cruzamento. Vem por baixo a marcação do Luan Pérez, bota o pé na bola, manda pra fora. Mas essa bola saiu pelo lado, né, Gutierrez? Não é escanteio, só lateral. Isso, saiu pelo lado. O Luiz Adriano visivelmente bateu a bola no jogador do Santos pra ganhar o escanteio, mas ficou com o lateral. Mas em se tratando de Marcos Rocha, a gente pode dizer que é quase um escanteio também, né? É o lateral. Não é escanteio, mas é lateral. Marcos Rocha vai mandar pra dentro da área. O John tá posicionado ali sabendo que essa bola vai chegar lá. E por isso o Marcos Rocha também vai mandar a bola. É o que ele faz, manda pra entrada da área. A zaga afastou, ela ainda tá dentro da área. Marinho complementa, tira o perigo. Ela volta pro time do Palmeiras, voltou lá pro Marcos Rocha. Antes chega Felipe Jonathan, cortou, botou na frente pro Soteldo. Domina a bola, Soteldo no campo de defesa. Voltou pra Felipe Jonathan. Tentou passar pela marcação e perdeu. O cruzamento foi fechado demais do Marcos Rocha. Mas o Palmeiras brigou, recuperou e levou perigo aí. Felipe Jonathan vai ter que agradecer ao Marcos Rocha, porque ele perdeu a bola pro lateral do Palmeiras, mas aí o cruzamento não foi bom, direto nas mãos do John. E a bola é do Santos, que já tá no campo de ataque. O Santos tenta chegar de novo. A bola do Sandri na frente pro Marinho. Bota o pé em cima da bola, livra da marcação, limpa a jogada, tenta fazer o cruzamento. E aí bate em cima da marcação, ela tá saindo em lateral pro Santos no campo de ataque. Coração de torcedor bate sempre com muita emoção. Consulte um cardiologista e curta o futebol numa boa. Instituto de Cardiologia, 50 anos, o Hospital do Coração dos Gaúchos. Responsável técnico, Dr. Glauber Ciorini. CRM 13493. Vai movimentar a bola parar pelo lado direito, vai pra cobrança do lateral. A procura do Caio Jorge, que botou de cabeça para a entrada da área, ela vai sobrar. Luiz Adriano ficou pedindo falta por ali. O Sandri, era o Alisson que brigava, mas a bola sobrou pro Palmeiras com o Luiz Adriano. Ele vai carregando aos trancos e barrancos na força, tentou a inversão de jogo pro Gabriel Menino, chegou no Pará e chega para o Rony, que tentava chegar por trás do Pará, e o Pará conseguiu limpar bem a jogada. Saiu pro time do Santos, está na intermediária, já no campo de defesa, no bate-rebate ali na briga com o Zé Rafael. O árbitro está dizendo que o último toque foi do próprio Zé Rafael e é lateral para a equipe do Santos fazer a cobrança. Ah, e eu acho que deu uma bobeada o Patrício Lustor, porque antes da bola sair, ela dá um toque por último ali no jogador do Santos. Me pareceu que era a bola do Palmeiras. E o Abel ficou na bronca por causa na frente dessa dele, né? Exatamente. E tá brigando ainda, tá reclamando ainda com o quarto árbitro ali, o Abel Ferreira, o técnico da equipe, o português técnico do Palmeiras. Enquanto o Cuca, por enquanto, parece estar tranquilo. O Cuca vai só orientando, por enquanto, os seus jogadores. A bola da... Tranquilo é modo de dizer, né? Tranquilo, porque não sou eu que tô na beira do campo. Olha a bola da equipe do Palmeiras, com o Luiz Adriano, não consegue fazer o domínio. E o Lucas Veríssimo fica com a bola para sair pra equipe do Santos. A pandemia do coronavírus impõe uma lição a todas as pessoas do mundo. A vida que levamos precisa mudar para melhor. Chegou a hora de aprender a solidariedade e o amor ao próximo. Trabalhar é preciso, mas preservar a vida é fundamental. Sindibancários, diga sim a quem defende você. O Santos sai de trás, a jogada com Alisson. Alisson fez a abertura pela direita pro Sandri. Sandri parou porque a marcação fechou, ele para, espera a melhor opção. Não foi pra jogada individual, que preferiu recuar, para recomeçar com o Lucas Veríssimo. Faz o toque pelo lado com o Luan Pérez, vem carregando o time do Santos pro campo de ataque. Soteldo fica com a bola. Soteldo recua e recomeça com o Lucas Veríssimo no círculo central. Agora ele inverte o jogo pela direita, era pro Marinho, foi forte demais e ela acabou saindo em arremesso lateral pro Palmeiras fazer a cobrança no campo de defesa. E atenção, ouvinte da Guaíba, um olho no gramado, um outro olho no relógio, porque aqui no Futebol Guaíba o tempo não para. Maracanã, Rio de Janeiro, a grande final da Copa Libertadores da América. Pela glória eterna, 30 minutos do primeiro tempo, Palmeiras 0, Santos também 0. Na final da Série D, no primeiro jogo, o Mirassol saiu na frente com Neto, 1-0 contra o Floresta no Ceará. E na Série C, segue 1-1 entre Remo e Vila Nova, o resultado vai dando o título ao Vila Nova. Amhigs, Associação Médica do Rio Grande do Sul, informando o tempo e o placar aqui no Futebol Guaíba. A bola é do time do Palmeiras, que tenta chegar, caiu no gramado, pediu a falta, dois jogadores caíram. E o árbitro Patrício Lustor mandou seguir. Ela fica com o Soteldo, que vai tentar partir para o contra-ataque. Brigou com dois, ficou com a bola, saiu limpo. Mas vem o Zé Rafael, recupera para o time do Palmeiras. Na tabela com o Rony. Rony para o Gabriel Menino. Caiu, pediu a falta. O árbitro disse que não houve nada. Ela voltou para o Santos com o Soteldo. Soteldo carrega, fez a abertura de jogo para Marinho. Marinho vai encarar o marcador. Chegou pelo lado, está do lado da área. Marinho, de pé esquerdo, tentou bater. Explodiu na cabeça do Marcos Rocha. Ela voltou de novo pelo meio para o Alisson. Ficou com a bola, acabou perdendo. E aí, pode dar contra-ataque pro Palmeiras. Ela sobrou no Rony. Rony tentou na frente pro Gabriel Menino. A bola bate em cima da marcação do jogador do Santos, que era o Felipe Jonathan, que estava por ali. E por isso é lateral para a equipe do Palmeiras no campo de defesa. Coração de torcedor bate sempre com muita emoção. Consulte um cardiologista e curta o futebol numa boa. Instituto de Cardiologia. Há 50 anos, o Hospital do Coração dos Gaúchos. Responsável técnico, Dr. Glauber Signorini, CRM 13493. Cristiano Oliveira, passamos de 32. Nada de mais emoção por enquanto no jogo, Cristiano. Não, não teve nada emocionante. O jogo com apenas 3 finalizações. A do Santos foi do Pará, um chute de fora que ele cortou de esquerda e bateu sem perigo. E as duas conclusões do Palmeiras, uma do Gustavo Gomes de cabeça, essa levou um certo perigo, embora desviada. E a outra do Rafael Veiga também, sem assustar muito o gol do John. É um jogo onde os ataques estão encontrando dificuldade. A bola não está chegando muito bem, é verdade, para os dois lados. Chega mais quadrada do que redonda. Mas é um jogo até agora em que as defesas vão predominando. Cristiano Oliveira falando para Produtos Dália, o melhor pedaço do seu dia. Lembrando que amanhã tem Campeonato Brasileiro aqui na Guaíba. 16h, Curitiba e Grêmio, com Luiz Magno, Carlos Guimarães e Bruno Ravazzoli. 18h15, no Beira-Rio, Inter e Bragantino, com José Aldo Pinheiro, Cristiano Oliveira e Gutierre Sanches. Tudo isso com o plantão do Eurico Quadros. E antes e depois, no Esperando Futebol no Vestiário, tem Cristiano Silva trazendo todos os detalhes dos dois jogos, a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro amanhã aqui no Futebol Guaíba. 33 minutos, está 0-0. É o primeiro tempo da grande final da Copa Libertadores da América. A bola vai ser disputada pelo Gabriel Menino, que recupera para a equipe do Palmeiras. Trabalhou com Danilo. Danilo tentou inverter o jogo, bateu em cima da marcação e ela sobra para Felipe Jonathan, que sai pela esquerda. Tentou direto, subiu a zaga do Palmeiras de novo. Está afastando. O Palmeiras conseguiu recuperar de novo essa bola ali com o Danilo. Mas na sequência, o Felipe Jonathan acabou cometendo a falta em cima do Gabriel Menino. O jogo está parado. É falta para o Palmeiras na intermediária no campo de ataque. A falta já cobrada. Bola é do Palmeiras de novo, que tenta sair de trás com ela dominada. Gustavo Gomes fez a abertura do jogo pro Vinha, dominou junto à linha lateral, ele recua lá no goleiro Everton, vem sair jogando de novo. E na grande rede Guaíba dos Esportes, a rádio Hortênsias.com de Gramado, a rádio Integração 98,5 FM de Restinga Seca e a rádio Jaque FM de Santo Cristo, todo mundo ligado aqui no Futebol Guaíba. A bola é do time do Palmeiras de novo, com o zagueiro o Luan, que trabalha pelo lado agora com Gustavo Gomes. O capitão paraguaio Gustavo Gomes abre o jogo pela esquerda para a subida do Vinha. Vinha preferiu fazer o lançamento à procura do Rony, tomou a frente do Pará, conseguiu ficar com a bola, tentou, agora o Pará consegue recuperar, trabalhou atrás com o Lucas Veríssimo, que despacha, tira o perigo, manda a bola para frente. Pituca vem recuperar para o Santos, Pituca para Pará, Pará fez o lançamento para o campo de ataque, vem Caio Jorge, conseguiu ficar com ela, trabalhou com o Marinho, que foi derrubado, caiu no gramado e a falta vai dar cartão amarelo aí, Gutierre. É, porque o Marinho passou muito rápido, um drible bonito em cima do Gustavo Gomes, e aí o Gustavo Gomes deixou o pé, derrubou o atacante do Santos, parou a jogada, cartão amarelo para o capitão do Palmeiras. Marinho é muito liso, né? E além de ter essa facilidade no drible, ele é muito rápido. Então ele domina a bola e puxa para o seu pé direito, que não é o bom, mas dá um giro ao redor do próprio corpo. E aí o Gustavo Gomes não consegue chegar na bola, atinge só o pé do Marinho e percebeu na hora que fez falta dura, foi direto pedir desculpas e sabe que recebeu justamente o cartão amarelo, né? A pandemia do coronavírus impõe uma lição a todas as pessoas do mundo. A vida que levamos precisa mudar para melhor. Chegou a hora de aprendermos a solidariedade e o amor ao próximo. Trabalhar é preciso, mas preservar a vida é fundamental. Sim de bancários, diga sim a quem defende você. Saiu errado a zaga do Santos. Quase, quase. Se o Gabriel Menino consegue pegar essa bola, rapaz, ia dar um problema pro Santos aí, o Gutierre Sanches. É, tava saindo errado e o Marcos Rocha tentando tocar, conectar já com o Gabriel Menino, mas a bola saiu lá no campo defensivo, lado esquerdo do Santos, para a lateral. 35 minutos, 0-0, Instituto de Cardiologia. Já chegando a 36, 0-0, é a grande decisão, é um jogo tenso, é um jogo nervoso, a final da Copa Libertadores da América. O Santos perde a bola no campo de defesa, Gabriel Menino tenta ajeitar de cabeça Rafael Veiga botou na frente pro Luiz Adriano, a bola sobrou no Marcos Rocha, boa jogada na frente, um chute cruzado para fora! Rafael Veiga recebeu a bola entre os zagueiros, chutou cruzado, ela passou muito perto do gol, é só tiro de meta, Gutierre. É, boa jogada do Luiz Adriano, que encontrou Rafael Veiga. Ele é canhoto, mas chutou até bem de perna direita. Era o Marcos Rocha que tentava o lançamento, chutou bem, a bola passou não muito perto, mas passou ao lado da trave do John. Chegada do Palmeiras, tiro de meta para o John. Enfim, tivemos a principal jogada da partida até agora, né? Não foi um lance que exigiu defesa do John, a bola foi para fora, mas foi uma boa jogada do Palmeiras. Alguns conceitos do Palmeiras: o lateral trabalhando da ponta para o meio, foi o que fez o Marcos Rocha confundindo marcação. O Luiz Adriano do lado, puxando um zagueiro com ele. E o Rafael Veiga aproveitando o espaço deixado justamente pelo Luiz Adriano. E por isso apareceram na área para finalizar. Cristiano Oliveira falando para Produtos Dália, o melhor pedaço do seu dia. E lá vem o Santos com o Marinho. Dois na marcação. Ele não tentou passar pelo meio. Aí não, né, Marinho? Passar pelo meio não. Tentou fazer a jogada e deu de graça. Mas também o Palmeiras devolve, dá de graça para o goleiro John, que vai lá fora da área e domina para a equipe do Santos. Precisamos manter os cuidados durante o verão. Por isso, fica a dica: use o app Banrisul Digital para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. O Santos vem de novo pela direita com Pará. Pará na frente para Caio Jorge. Caio Jorge não gritaram no ladrão e Zé Rafael vai lá tranquilo e roubou a bola dele. Zé Rafael agora tenta limpar, vai levando pro fundo. Caio Jorge vem na pressão. Ele consegue fazer o giro, tá chamando a falta. A falta não vem. Ficou claro que ele chamou a falta e a falta não veio. Aí ele precisou chegar ali no Marinho, dar um bico em cima do Marinho, ganhar o arremesso lateral pro time do Palmeiras. Ficou apertado o Zé Rafael e a falta não veio. Caio Jorge não fez a falta e ele foi ficando nervoso. 38 minutos, 0-0, primeiro tempo da final da Copa Libertadores. Fiat Mobi, agilidade e economia pro seu dia a dia. Vá até uma concessionária Fiat e garanta o seu. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Vai pro arremesso lateral o Vinha, pelo lado esquerdo. Motou a bola, tentativa de jogada próxima chegada no campo de ataque e ajeitou o Luiz Adriano de cabeça e o árbitro acabou dando na sequência. Era uma falta pro Santos, mas o árbitro deixou seguir, mandou dar vantagem, porque a bola é do goleiro John na entrada da grande área. Fica com a bola, vai sair jogando com os pés. O goleiro da equipe do Santos já tá fora da área com ela. Tentou o toque à frente, conseguiu bom toque à procura da movimentação do Sandri. Sandri é pra Pituca, Pituca pra Soteldo. Soteldo agora botou velocidade, abriu na esquerda pro Felipe Jonathan. Vai pintar cruzamento, mandou a bola pra área. Chegou no Marinho, não alcançou. Essa bola passou. Passou e vai chegar o Vinha pra brigar por ela. O Pará chega junto. E o árbitro tá dando a lateral pra equipe do Santos, mas teve chegada pelo lado de novo aí, Gutierrez. É uma boa chegada agora do Santos, Pfeiffer, com a tentativa do Soteldo e do Felipe Jonathan. Engraçado que do outro lado o Pará nem tinha chegado na bola e já estava apontando que a bola era pro Santos, mas bateu por último nele, lateral para a equipe do Palmeiras. Na grande rede Guaíba dos Esportes, a Rádio Jornal agora na Costa 90,5 FM de Porto Panambi, na Argentina. Rádio Magia de Não Me Toque, a Rádio Maratã de Santana do Livramento e a Rádio Medianeira de Santa Maria. Todo mundo ligado aqui no Futebol Guaíba. A bola tá parada de novo, é mais um arremesso lateral pro Palmeiras fazer a cobrança no campo de defesa. 39 minutos e meio, daqui a pouquinho, quando a bola parar de rolar no primeiro tempo, Jason Lisboa chega com as informações do intervalo aqui no Futebol Guaíba. A bola é do Santos com Pituca, briga por ela o Vinha, conseguiu botar o pé na bola, mas a bola volta pro Pituca, que manda a bola pro campo de ataque. Caio Jorge briga com a marcação, caiu, pediu a falta, o árbitro disse que não houve nada, e aí o Danilo consegue recuperar pro time do Palmeiras. Abriu boa bola pra subida do Marcos Rocha, junto à linha lateral, pelo lado, ele para, segura, espera a movimentação, e o eletrônico da Guaíba marcando 40 minutos, boa bola jogada pro Soteldo, botou na frente, vem na antecipação agora por ali o Luan, bota o pé na bola, manda pra fora, é arremesso lateral pro Santos fazer a cobrança no campo de ataque. E atenção, ouvinte da Guaíba, um olho no gramado, outro olho no relógio, porque aqui no Futebol Guaíba o tempo não para. Maracanã, Rio de Janeiro, a grande final da Copa Libertadores da América é pela glória eterna. 40 minutos e meio do primeiro tempo, Palmeiras 0, Santos também 0. Agora o Remo está vencendo o Vila Nova por 2-1 no segundo jogo da final da Série C, gols de Felipe Gedós e Lucas Siqueira, mas ainda não leva o título. Na Série D, primeiro jogo da decisão, Floresta 0, Mirassol 1. Ann Higgs, Associação Médica do Rio Grande do Sul, informando o tempo e o placar aqui no Futebol Guaíba. 41 minutos e o jogo segue truncado, Cristiano Oliveira. Uma chance para cada lado, uma chegadinha para cada lado ali nos últimos minutos, mas nada demais também, né? É, o Palmeiras chegando mais perto do gol, né, com o Rafael Veiga. Na verdade, o Palmeiras é levemente superior, pelo menos do ponto de vista do jeito que se porta, ou pelo menos tentando executar e conseguindo executar mais a sua estratégia. Mas é um jogo de muito meio campo, um jogo de muitas faltas, de muita dividida e de muita bola parada, pouca bola rolando. Cristiano Oliveira falando para Produtos Dália, o melhor pedaço do seu dia. O Vinha roubou uma bola no campo de defesa, ligou, tentativa de ataque, chega a zaga do Santos, bota o pé na bola no Sandri, ajudando a defesa. E a bola foi tão forte que saiu pela linha de fundo, escanteio pro Palmeiras, Gutierre. É lançamento curto pro Pará e o Vinha foi rápido, inteligente, saiu correndo já pelo lado esquerdo, tentando entrar o contra-ataque. O Sandri salvou, mas acabou jogando ela pela linha de fundo, escanteio pro Palmeiras. Vamos chegar a 42, próximo sinal vai marcar 42 minutos de bola rolando. É esse o sinal. E tem escanteio pro Palmeiras, é pelo lado esquerdo, campo de ataque do Palmeiras. Ah, quem vai botar essa bola para dentro da área é o Rafael Veiga, com 42 minutos. Vai ser autorizada a cobrança do escanteio pelo árbitro Patrício Lustô. Autorizado de pé esquerdo, ele mandou a bola para dentro da área. Luan ajeitou, a bola ficou dentro da área. Gustavo Gomes briga por ela também. Melhor para a zaga do Santos, que afasta, mas ela volta pro Palmeiras. Voltou pro Rafael Veiga, não tem impedimento. Cruzou, bateu em cima da marcação. Pará complementa e tira o perigo de dentro da área da equipe do Santos. Tenta ligar o contra-ataque, jogou forte demais e ela fica tranquila pro Marcos Rocha, que recupera essa bola pra equipe do Palmeiras. Olha como são as coisas. Contra-ataque do Santos, havia dois jogadores correndo pela esquerda. Um era o Caio Jorge, que deslocava da esquerda pro meio, e o outro era o Soteldo, com condições. Mas o Santos é tão acostumado a pegar essa bola e olhar o Marinho, que vive grande fase, que o Pará nem se preocupou em virar a cabeça pro outro lado e perceber que do outro lado a jogada era melhor, tinha mais espaço, Soteldo. Ele preferiu forçar uma bola quase perdida no Marinho, justamente porque está acostumado a fazer isso pela grande fase. Mas agora o melhor era o outro lado. 43 minutos, marcou o eletrônico da Guaíba. Lembrando que amanhã, 4 da tarde, tem Campeonato Brasileiro. No Couto Pereira tem Curitiba e Grêmio, com Luiz Magno, Carlos Guimarães e o Bruno Ravazzoli. 6h15 no Beira-Rio tem Inter e Bragantino. Olha o Palmeiras chegando, a bola pro Luiz Adriano. Foi forte demais, ficou tranquilo nas mãos do goleiro John. Eu dizia que 6h15 da tarde amanhã no Beira-Rio tem Inter e Bragantino, com José Aldo Pinheiro, Cristiano Oliveira e Gutierre Sanches. Tudo isso com o plantão do Eurico Quadros. E no, na espera, no Esperando o Futebol, e no intervalo e no vestiário, o comando é do Cristiano Silva. Passamos de 43 minutos, segue 0x0, segue 0x0 esse jogo entre Palmeiras e Santos. E vem o Santos de novo, tentativa de jogada era do Pituca, na força ele ganha o Danilo, fica com a bola, vai levando, o Danilo vem de novo, fez a falta, o árbitro para o jogo, e agora sim está marcando a falta para o Santos, é na intermediária aí, Gutierre. Falta em cima do Pituca, falta do Danilo, tinha outro jogador do Palmeiras também perseguindo o Pituca. O Pituca também tá vendido, viu, Pfeiffer? Vai pro Kashima Antlers. Porém, se o Santos vencer, ele ainda poderá disputar o Mundial. Caso o Santos perca, também será a última partida do volante santista. Eu gosto muito do Pituca, cara. É um volante de canhoto, mas ele tem desenvoltura pra jogar, tem a passada larga, chega bem na frente, tem bom lançamento. Eu gosto bastante do Pituca. O Marinho tomou um banho agora ali antes de bater a falta, né? O Marinho chegou, pegou uma água, jogou na cabeça. Mas jogou muito, tomou um banho ali. Pensa no calor 40, no Rio, né, nesse momento. Né? É verdade. Botou uma água na cabeça para refrescar o Marinho por ali e vai mandar essa bola para dentro da área. Tem Marinho e Soteldo. Pode ter a jogada combinada. O Marinho tá posicionado. Pode ter também um dos últimos lances desse primeiro tempo. O próximo sinal já vai marcar 45. Soteldo saiu da bola e foi para a área. Foi para brigar pela bola dentro da área também. Vai Marinho na cobrança da falta. Autorizado, mandou a bola bem aberta. Passa por todo mundo. É só tiro de meta, Gutierre. Muito alto, muito forte. Nem passou perto por ninguém, tiro de meta para o Everton. É maldade, mas vamos lá. O que o Soteldo cria na área, né? Soteldo vai fazer o que na área? O menorzinho tem 1,80m, ele tem 1,60m. O que que ele quer na área? Gutierre Sanches, tu já foi pra área pra buscar o cabeceio, Gutierre Sanches? Eu só o rebote, viu, Pfeiffer? É, o Soteldo tinha que... vai ter jeito. Soteldo tinha que ficar nessa também. 2 minutos, viu, Pfeiffer? Vamos a 47, portanto, já temos 45,5. Precisamos manter os cuidados durante o verão. Por isso, fica a dica, use o app Banrisul Digital pra resolver o que quiser, sem precisar sair de casa. De pé na direita, o Everton despacha pro campo de ataque, ela passa pelo Marinho, chegou ali na chegada do Rony e vem parar por trás. O árbitro tá confirmando só o lateral. Essa Rony, briga tá legal, hein? Tá bonita. O Rony tá pedindo falta. Até o Rony derrubou tudo que tinha ali na cestinha de água que fica ao lado do Cuca. Mas tá dando confusão aí, Gutierre. É, chegou o Luiz Adriano ali até pra tirar satisfação com o Pará ou pedir pro Pará maneirar. O Luiz Adriano foi ali levantar o Rony. O Rony se irritou. Tem um engradado ali, né, Pfeiffer, de água com o patrocinador de isotônico, e o Rony se irritou, acabou até empurrando, chutando. Os dois, na verdade, se chocaram, mas o Pará deixou o antebraço na nuca do Rony e caiu com o antebraço na nuca do Rony. Deixou, foi, para dizer o mínimo, imprudente o Pará, porque para tirar aquela distância, ele colocou o cotovelo na nuca do Rony e manteve, foi assim até o final. Foi, não precisava disso, parar na jogada. E o Palmeiras com o Rony. O Pará vem de novo. Aliás, agora era o Pituca. Pituca vem, bateu em cima do Rony. Ele vibra porque consegue ganhar um arremesso lateral para o Santos no campo de defesa. Vai terminar o primeiro tempo. O árbitro vai talvez autorizar a cobrança do lateral e terminar o primeiro tempo. Prometeu o jogo até 47. Já temos 46 e 55. É cobrar o lateral, parar e terminar o primeiro tempo de 0 a 0 para Palmeiras e Santos. Pará movimentou, trabalhou com o Pituca e aponta o centro do gramado. O árbitro Patrício Lustô. E termina o primeiro tempo de partida no Maracanã. É a final da Copa Libertadores da América. Palmeiras e Santos vão empatando em 0 a 0. Intervalo de jogo aqui na Guaíba, comando de Jason Lisboa. Rafael Pfeiffer comandou os primeiros 47 minutos da decisão da Copa Libertadores da América no Maracanã, Rio de Janeiro. Tudo igual, 0 para o Santos, 0 também para o Palmeiras. Gutierrez Sanches acompanhando a saída de campo. Alguma situação anormal, Guti? Não, Jason, só vi ali conversando o Marinho com o Soteldo. Aparentemente tudo normal. Dentro de campo, jogo bastante disputado, mas não me pareceu, não vi agora na saída de campo nenhuma reclamação nesse sentido do comportamento dos jogadores. O intervalo da Guaíba para Banrisul, Instituto de Cardiologia, Sindi Bancários e Fiat. O destaque do comentarista Cristiano Oliveira. O pessoal tá reclamando da qualidade do jogo, Oliveira, mas final geralmente é assim, é jogo truncado, né, Oliveira? É, eu tenho uma frase que as pessoas não gostam muito e acham que por conta dessa frase eu sou contra a final. Gente, não é isso, eu adoro a final. Mas eu digo assim, ó, a final é um jogo chato. Porque geralmente é. E não é chato por causa de qualidade, afinal de contas, em geral, as finais são disputadas pelos melhores times das respectivas competições. Mas é que tem um componente anímico que pesa muito, né? O psicológico é muito forte. O medo de errar, parafraseando o Vanderlei Luxemburgo, o medo de perder fala mais alto do que a vontade de ganhar. Então, na hora de fazer uma jogada mais elaborada, os caras pensam 2, 3, 5, 10 vezes e não fazem. Preferem o simples. E o simples faz o jogo ficar monótono. Ao invés de tentar um drible e perder a bola, ou de conseguir passar pelo adversário e fazer o gol, os caras preferem um passe pro lado. Ao invés de uma jogada de combinação, uma jogada de fundo, de força, os caras preferem recuar pro goleiro, como fizeram várias vezes. Então é natural que o jogo perca em emoção. E de fato não foi um bom jogo, foi um jogo de apenas 4 finalizações. Isso é muito pouco, mas é muito pouco mesmo. É, uma do Santos, que foi do Pará, e nem foi jogada trabalhada, uma bola que o Pará pegou na direita, foi cortando para dentro, não tinha mais o que fazer, arriscou de pé esquerdo. A bola passou até perto do gol, mas sem força, tanto que o Everton até levanta os braços para deixar a bola passar sem grande perigo, sem nenhum perigo. E o Palmeiras teve 3 conclusões, uma do Gustavo Gomes e 2 do Rafael Veiga, mas a rigor só uma delas com perigo, que foi aos 36 minutos. Uma bola com um movimento ofensivo interessante do Palmeiras. O Luiz Adriano, que é o pivô, que é o centroavante, sai da área, vai lá para a direita, carrega um zagueiro com ele e nesse espaço vazio entra o Rafael Veiga, aproveitando essa brecha deixada pelo Luiz Adriano. E aí a enfiada de bola é feita pelo Marcos Rocha, que é o lateral direito, que aproveitando-se do Luiz Adriano na direita, fecha para o meio. E aí isso dá um nó, confunde a zaga do Santos, ele consegue o passe, o Rafael Veiga entra na área, bate cruzado para fora. Foi a única chance realmente de gol do jogo, a única vez que alguém chegou perto de fazer um gol, concluindo, foi nesse lance. Mas de fato, é um jogo muito parado. O número de faltas ao fim, ao cabo, nem foi tão alto assim, foram 15 faltas. Teve um momento ali que tinha 6 faltas em 12 minutos, quer dizer, a média depois baixou. Mas 15 faltas no primeiro tempo é uma média padrão aqui do futebol brasileiro. Arbitragem argentina, mas são 2 times brasileiros. Não é um número alto de faltas agora como era no começo do jogo. A questão é que em cada falta, os caras se rolam no gramado, se jogam no chão, choram, ficam quicando, demoram, e aí o jogo fica parado muito tempo. Há muita reclamação de um com o outro, há uma disputa muito ríspida ali do Pará com o Rony especialmente, mas são vários lances onde um deixa a perna um pouco mais forte, o outro sabe que a falta não foi tão forte assim, mas valoriza, e aí o jogo fica muito parado. Foi um jogo de muita bola parada e pouca bola rolando. E pouquíssima emoção também. O 0x0, Jason, ele descreve perfeitamente o que foi esse primeiro tempo. Um jogo, realmente, de 0-0. Daqui a pouco tem mais Cristiano Oliveira aqui no intervalo da Guaíba, analisando este 0-0 Santos e Palmeiras no Maracanã. Destaque da Central de Jornalismo Geral da Rádio Guaíba, Everton Calmar. O Rio Grande do Sul teve hoje o registro de mais 48 mortes em decorrência da Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, os óbitos ocorreram entre o dia 12 de janeiro e hoje, em 28 cidades gaúchas. Desde 25 de março do ano passado, 10.663 pessoas morreram por complicações da doença. Ainda de acordo com a pasta, mais 3.227 contaminações foram registradas. Conforme a última atualização, os municípios com o maior número de casos confirmados foram Porto Alegre com 408, Canoas com 181 e Alvorada com 136. Com os dados recentes, o estado acumula 546.708 casos confirmados de coronavírus. Desses, 522.468, o que equivale a 96%, se recuperaram da doença, enquanto 13.523, o que equivale a 2%, seguem em acompanhamento. Conforme o órgão, o índice de ocupação dos leitos de UTI é de cerca de 73%. 31 graus a temperatura aqui no centro de Porto Alegre. É o intervalo da Guaíba para Banrisul, Instituto de Cardiologia, Sindi Bancários e Fiat. Rodrigo Ramos, vamos falar sobre esta final, 0-0. O que, que significa isso, hein, Rodrigo? Significa, Jason Lisboa, que a partida pode ser decidida na prorrogação, caso se mantenha esse empate até o final do tempo regulamentar na segunda etapa. E depois, se na prorrogação não houver a decisão, pênaltis. Afinal, um jogo único, não há escapatória, tem que sair o campeão hoje, Jason. É hoje, vamos conhecer o campeão da Copa Libertadores da América, ou é Santos ou é Palmeiras, primeiro tempo de 0-0 no Maracanã, 5:54, mais um destaque da Central de Jornalismo Geral da Rádio Guaíba, Everton Calbar. O governo italiano prorrogou neste sábado a proibição de voos vindos do Brasil e a entrada de qualquer cidadão que tenha estado no país nos últimos 14 dias, como preocupação contra as variantes da pandemia do coronavírus. O ministro não especificou por quanto tempo estará em vigor, mas é costume que as portarias sejam assinadas por 2 semanas. A nova cepa brasileira do coronavírus já está presente em 91% dos casos Covid-19 analisados no estado do Amazonas, que vive um colapso dramático na saúde, segundo estudo do Centro de Pesquisas Médicas da Fundação Oswaldo Cruz, lançado na última sexta-feira. A Organização Mundial da Saúde informou nesta semana que foram detectados casos dessa nova cepa em outros 7 países: Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Alemanha, Coreia do Sul e Irlanda. A Itália suspendeu em 16 de janeiro os voos do Brasil e a entrada de cidadãos que estiveram no país nos últimos 14 dias e a medida expirou em 31 de janeiro. 5:56, 5:56 para Banrisul, Instituto de Cardiologia, Sindi Bancários e Fiat. Rodrigo Ramos, um sábado de decisões. Vamos começar pela Série C. Série C, Jason Lisboa. Lá no Pará, Remo e Vila Nova se enfrentam, está 2-2, jogo em andamento. O placar foi aberto por Felipe G2 e depois Alan Mineiro empatou para o Vila Nova. Aos 35, Lucas Siqueira fez 2-1, Remo, e aos 40, o Pablo empatou um primeiro tempo de 4 gols no segundo jogo decisivo da Série C, mas lembrando que a primeira partida foi 5-1 para o Vila Nova, então está uma final desequilibrada na soma dos dois jogos. Então, no agregado, 7-3. 7-3 nesse momento? O famoso placar bailarino no agregado. Por quê? Porque é um placar festivo. Tá bom. Rodrigo Ramos, daqui a pouco fala sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem mais Cristiano Oliveira analisando o que foi este primeiro tempo de 0-0 no Maracanã. Antes, mais um destaque da Central de Jornalismo, Everton Calbar. A Secretaria Municipal da Saúde está vacinando profissionais que atendem e trabalham em ambulâncias no transporte privado de pacientes com suspeita de Covid-19 em Porto Alegre. A imunização começou na sexta-feira e prossegue neste sábado e domingo, entre as 8 horas da manhã e as 5 horas da tarde. Cerca de 740 nomes de funcionários foram enviados pelas empresas do setor. A aplicação das doses é realizada no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul. Já o Centro de Saúde EAPI recebeu neste sábado, na mesma faixa de horário, em torno de 1.000 profissionais de empresas que atuam na coleta de exames RT-PCR de pessoas sintomáticas em laboratórios privados e em farmácias das redes Panvel e São João. Cristiano Oliveira, tem que mexer muita coisa pro segundo tempo, tô falando das duas equipes, pra gente ver, por exemplo, um jogo melhor, já que a reclamação é de que a final não está apresentando um futebol de bom nível, mas você já explicou, decisão é decisão. Tem que mexer ou não, hein, Oliveira? Eu acho que a parte ofensiva, sim, é que se a gente pensar a grosso modo, não... É que como a gente, como nós não temos nada a ver com a decisão, nós gaúchos ficamos de fora aqui da decisão, vamos pensar pela ótica assim do palmeirense e do santista. Eles não querem ver jogo bonito, eles querem ser campeões, tá? Então para quem pensa em ser campeão, a primeira parte os dois fizeram. O Santos anulou o Palmeiras, exceto em um lance, aquele do Rafael Veiga, e o Palmeiras anulou o Santos. O Palmeiras até anulou, não existe anular mais, está anulado, pronto, mas enfim, o Palmeiras marcou melhor o Santos, tá? O Marinho, por exemplo, não conseguiu ter vantagem para cima do Vinha, quando conseguia, dobrava a marcação com o Danilo para cima dele, ou até o Rony voltando para ajudar o Marinho, que é a principal válvula de escape do Santos. E o Palmeiras, quando explorou a jogada com o Rony, ele bateu de frente com o Pará, e o Parazinho teve vantagem. Pelo outro lado, eu senti falta disso. Eu acho que Gabriel Menino e o Marcos Rocha podem combinar mais pro jogo, porque eles também podem ser acionados para cima do Felipe Jonathan, que é um jogador que ataca bem, mas que não é um marcador tão bom quanto o Pará, por exemplo, tá? Então acho que pode ser por ali. Mas em termos de bloqueio de time, o Santos soube controlar bem o ataque do Palmeiras. O Luiz Adriano, por exemplo, não conseguiu forçar o pivô dentro da área para cima de ninguém. Fora da área, ele até conseguiu uma jogada de receber e já dar o tapa de costas, mas não conseguiu virar, não conseguiu girar para bater nenhuma vez. E o Palmeiras, esse conseguiu pegar bem o Santos. O Caio Jorge não teve nenhuma bola em que ele conseguiu ganhar a disputa de Luan e Gustavo Gomes. O Marinho conseguiu vitórias pessoais, mas muito longe do gol, voltando demais para buscar o jogo, porque a bola, afinal de contas, não tá chegando. E o Soteldo pela esquerda até pode ser mais acionado, mas o Soteldo ele precisa de alguém para fazer a combinação. Ele não tem o mesmo recurso técnico que tem o Marinho. Acho que até a metade do caminho os dois foram, que é marcar bem o adversário. Só que agora tem um outro ponto, né? Para ser campeão tem que fazer o gol. E aí para fazer o gol os dois ficaram devendo. O Palmeiras até teve uma chance, o Santos não teve nenhuma. No sinal, 6 horas daqui a pouco, o segundo tempo no Maracanã. Agora, Rodrigo Ramos, vamos falar da outra decisão. A Série D está terminando hoje? Não termina hoje. Hoje não é o primeiro hoje, jogo da primeiro decisão. Primeiro jogo da final. Floresta 0, Mirassol 1 no Ceará. Mirassol fez o gol com o Neto, portanto, leva vantagem para o interior de São Paulo, o Mirassol, para a segunda partida para conquistar o título da Série D. O Cristiano Oliveira... Mirassol é Eduardo Batista. Ah, é do Eduardo Batista, né? É, do Mirassol. Rapaz, como caiu o Eduardo Batista, hein? Surgiu que foi um fenômeno. Chegou a ter chance no próprio Palmeiras. Palmeiras, claro que sim. Mas foi despencando, fez um bom trabalho no esporte, né? E aí depois foi despencando. O Jornal Record do México fez uma matéria sobre a entrada do Santos em campo. E aí a foto é o Marinho tocando a taça. E aí talvez seja uma questão dos mexicanos, né? É, que existe uma lei, uma regra, enfim, para evitar qualquer tipo de azar. Um jogador não toca numa decisão a taça. Eu concordo, não toca. E a foto é o Marinho... Ainda mais ali publicamente, né, Jesus? E o Marinho ali, ó, com a mão aberta, dando aquele tapinha de leve na taça da Libertadores. É a superstição de cada um. O Cuca é um sujeito muito supersticioso. O Cuca tinha aquela época da calça cor de vinho, lembra que ele só usava aquela calça? Agora ele só usa essa camiseta com imagem... É da Nossa Senhora, eu acho, mas enfim, ele é um cara muito religioso, muito supersticioso. É claro, tem vezes que dá certo e outras vezes que não. Eu lembro daquela final da Champions, a Batalha de Istambul, 2005, Liverpool e Milan, que o Milan abriu 3-0 e o Liverpool empatou, que no intervalo o jogador do Milan, que se não me engano era o Serginho, brasileiro, não lembro, mas tem um jogador do Milan, a imagem é fantástica, ele toca na taça do tipo assim, ó, falta 45 minutos, 3-0, e no segundo tempo os caras empatam em 3-3 ganhando os pênaltis. Vamos ver se o Santos quebra essa escrita hoje. nesse jogo no Maracanã. O Marinho tocou e o Jornal Record fez matéria sobre isso, tá na capa do jornal, dizendo que não se pode tocar na taça antes de uma decisão. Afinal de contas, La Copa se mira e não se toca. Exatamente. Gutierrez Sanches, as equipes retornaram, Guti? Já estão esperando, inclusive, as duas equipes no gramado. Então, 6:02, o intervalo da Guaíba fica por aqui, em nome de Banrisul, Instituto de Cardiologia, Sindicato Bancários e Fiat, o comando da jornada esportiva para a grande decisão. Vamos conhecer o campeão da Copa Libertadores da América. Volta para você, Rafael Pfeiffer. Valeu, Jason Lisboa comandou o intervalo de jogo aqui na Guaíba. Volta daqui a pouco no vestiário. Mais 45 minutos. E se não tivermos gol neste 45 minutos, meu filho, aí tem mais 30 de prorrogação. E se não tiver, aí tem pênalti. E aí eu quero ver aguentar, hein? Quero ver aguentar. Saída de bola é pro Palmeiras. Apita o árbitro, a bola está rolando pro segundo tempo de partida no Maracanã. Palmeiras e Santos é a grande decisão da Copa Libertadores da América. A bola com o goleiro Everton, sai jogando com os pés e de perna de esquerda ele despacha, tenta o campo de ataque, vai subir Pará, cortando de cabeça, achou Soteldo pra Pituca, vem o Danilo na marcação, consegue recuperar pra equipe do Palmeiras, mas ela volta pro Santos, voltou pro Soteldo, tá livre, tá de frente pro gol, conseguiu parar, pelo menos limpar a jogada, fez o toque pelo lado com o Sandri recua, recomeça com Alisson faz o toque pelo lado na subida da equipe do Santos com Luan Pérez parou, pede aproximação de alguém, ele teve que segurar um pouquinho mais até a chegada do Sandri pra Pituca na devolução pro Sandri, tentou na frente, Gustavo Gomes cortou de cabeça, Marcos Rocha complementa, fez a bola chegar pelo meio, é o time do Palmeiras agora tentando sair de trás com o Zé Rafael, vem no carrinho, só na bola, pegou só a bola o Alisson e fica com a bola pra equipe do Santos, fez o toque pelo lado pro Pituca, tentou na frente, Marcos Rocha tá cortando pro time do Palmeiras e vai tentar partir pro ataque, foi puxado, foi empurrado, o jogo tá parado, é falta pro Palmeiras no campo de defesa. Conheça o Fiat Argo Trekking, motor Fairplay com 109 cavalos, teto bicolor e muito mais. Fiat Argo Trekking, conquiste as ruas, no trânsito a sua responsabilidade salva vidas. A bola é do time do Santos que parte com o Marinho. Marinho tentou a abertura pro Soteldo, a bola foi direto para fora. É arremesso lateral pro Palmeiras fazer a cobrança no campo de defesa. Marinho caiu no gramado, o Cuca já fez aquele sinal para ele, levanta, que o jogo é de pé. Vamos que o jogo é de pé. Vamos chegando aí com 1:30 de bola rolando. É o segundo tempo de partida. Bola colocada para Luiz Adriano. Brigou com a marcação, ganhou, mas na sequência o Luan Pérez cortou. Ela volta pro Palmeiras. Abertura de jogo feita pela esquerda pro Vinha. De cabeça ele já botou na frente. Antecipação do Pará. Bate em cima do Vinha. Ela tá saindo em lateral para a equipe do Santos fazer a cobrança. Nosso amigo Elias Costa, sempre atento, nos manda uma matéria da final da Libertadores do ano passado. Na verdade, retrasado, 2009. Em que a matéria sobre tocar na taça envolvia o Gabigol. Quando entrou em campo, o Gabigol tocou na taça. E aí ele acabou com a maldição. Ele acabou com a maldição. Aí fez dois gols, né? Se bem que não jogou nada durante 89 minutos agora. Fez os dois gols na virada. E o Marinho se arriscou, né? Porque a taça estava protegida pelos Stormtroopers do Star Wars. Que espetáculo. Lançamento feito para o campo de ataque da equipe do Palmeiras. Ela voltou para o Gabriel Menino. Ajeitou para o Luiz Adriano. Voltou a bola para o Gabriel Menino. Dois na marcação. Acabou perdendo a bola. Sobrou para o Marinho, que vai tentar partir para o ataque. Marinho briga com a marcação do Gustavo Gomes, melhor pro Palmeiras, que fica com Danilo. Danilo na frente pro Luiz Adriano, fez a finta, chegou, a zaga conseguiu afastar, mas subiu a bandeira, não tá valendo nada. O jogo tá parado, marcado impedimento do Luiz Adriano aí, Gutierrez. Pfeiffer, eu tô observando se o Luiz Adriano tava impedido na hora que recebeu ou se foi na hora que a bola escapou pro lado e aí o Rony pegou o impedimento, mas foi impedimento marcado no belo giro, era ele mesmo. O Luiz Adriano já estava impedido quando fez o giro em cima da zaga do Santos. E aí o Bandeira naquele protocolo padrão, né? Se foi um lance duvidoso, ele deixa seguir. E aí com a jogada vencida, aí levanta a bandeira. Eu acho discutível esse protocolo à beça, mas enfim, é o que tem que fazer. Ele ficou na dúvida e esperou a jogada seguir, né? Isso, porque, mas ele levanta na hora do passe. E se o cara depois do passe faz o gol? Tem tudo isso. A bola é do time do Palmeiras no campo de defesa. E na grande rede Guaíba dos Esportes, a rádio missioneira de São Luís Gonzaga, a rádio municipal de Tenente Portela, a rádio nativa web de Jaguarão e a rádio Nova 1240 de São Jerônimo. Todo mundo ligado aqui no Futebol Guaíba. Passamos de 3 minutos, chegando a 4 minutos. Tá 0-0 a grande final da Copa Libertadores da América, Palmeiras e Santos, pela glória eterna, para ser o campeão da Libertadores, para ser o representante sul-americano no Mundial de Clubes do Catar. E vem o Palmeiras agora com falta no campo de defesa, vai movimentar a bola por ali o Luan, e aí ele espera a movimentação, a aproximação de algum companheiro, demora para cobrar essa falta, os jogadores abrem os braços, aí o Luan manda para frente, pro Luiz Adriano, dominou no peito, a zaga vem, afastou, mas afastou errado, Rafael Veiga recuperou, abriu a jogada pela esquerda com o Rony pelo lado, teve que segurar a jogada atrás com o Vinha, que perdeu o lance, e vai dar contra-ataque pro Santos, erra o passe, erra o lançamento, vem por ali o Gustavo Gomes, dá um bico na bola, manda para fora, é lateral pra equipe do Santos fazer a cobrança. Coração de torcedor bate sempre com muita emoção, consulte um cardiologista e curta o futebol numa boa. Instituto de Cardiologia, há 50 anos o Hospital do Coração dos Gaúchos, responsável técnico Dr. Glauber Ciorini, CRM 13493, movimentada a bola pelo time do Santos, à procura do campo de ataque, o jogo tá parado, porque teve uma falta em cima do Pituca aí, Gutierrez Sanches. É, ele tá reclamando ali com dores na coxa esquerda, do jeito que pegaram ele por trás, né, Pfeiffer? Quando tentava o giro Pituca para ir em direção ao gol do Palmeiras, ele acabou sofrendo a falta e aí tá sentindo, mas parece que tá tudo ok na disputa que teve com o Zé Rafael. 5 minutos, marcou o eletrônico da Guaíba, 5 minutos do segundo tempo, tá 0-0, Palmeiras e Santos, é a final, a tensa, nervosa final de Copa Libertadores da América. Soteldo vai na cobrança da falta, vai mandar essa bola pra dentro da área da equipe do Palmeiras, o venezuelano Soteldo, baixinho Soteldo, autorizado de perna direita, mandou a bola pra dentro da área, subiu Gustavo Gomes, cortou de cabeça, ela vai sobrar pro Felipe Jonathan, mandou pra dentro da área, Gustavo Gomes de novo, corta de cabeça, sobrou no Pará, Pará vem ajeitando, vem recuando para recomeçar o time do Santos lá no campo de defesa. Sai o John, sai da área para começar a jogada de novo. Ele deixa a bola chegar na área e de perna direita ele despacha, busca o campo de ataque. A tentativa de lançamento para o Caio Jorge, subiu Gustavo Gomes, cortou de cabeça de novo. Ela fica no bate-rebate no meio, sobrou para o Gabriel Menino, que ajeitou atrás para a subida do Marcos Rocha. Agora vem com ela dominada, foi puxado de novo pela camisa. O jogo mais uma vez está parado. É mais uma falta marcada do Caio Jorge em cima do Marcos Rocha. De novo, mais uma vez o Marcos Rocha tenta fugir. E é o Caio Jorge que vai na perseguição ali, Cristiano. Mudou o jogador da esquerda do Santos. O Caio Jorge está com mais liberdade para sair da área agora. Talvez o Cuca tenha percebido no intervalo que não adianta o Caio Jorge forçar um pivô para cima do Gustavo Gomes. Ele vai perder todos. A tendência é essa. Então o Caio Jorge sai mais da área nesse segundo tempo. E o Soteldo, antes aberto aqui pela esquerda, como ele faz na hora de voltar para marcar, ele tem mais liberdade para se aproximar do centro ou eventualmente até do Marinho. O Santos tenta uma postura de maior aproximação, porque aquela tentativa de fazer a ligação direta, o lançamento, para pegar a zaga fora do lugar, isso não vinha dando certo, porque a zaga do Palmeiras não saía do lugar. O Palmeiras esperava o Santos. Então o Cuca dá essas mexidas de posicionamento para tentar fazer o time ter mais aproximação, mais combinação. Cristiano Oliveira falando para Produtos Dália, o melhor pedaço do seu dia. Vem Palmeiras com o Gabriel Menino pela direita e encarou o marcador de pé esquerdo, botou na área, vai passando por todo mundo para fora. O Rony apareceu pelo outro lado, quase, se ele consegue concluir isso aí, podia dar samba, Gutierrez. E jogada com veneno do Gabriel Menino, de perna esquerda, a bola até passou longe do Luiz Adriano e encontrando o Rony lá do outro lado. Mas teve um desvio na hora do cruzamento e por isso o escanteio para a equipe do Palmeiras. Palmeiras chegou de novo e vai seguir no campo de ataque. Tem escanteio, é pelo lado esquerdo. Mais uma bola que vai ser alçada para dentro da área da equipe do Santos. É a jogada aérea, força aérea palmeirense. É a força aérea do Palmeiras. Autorizado, Rafael Veiga botou na área, botou no primeiro pau. Afasta a zaga da equipe do Santos e ela está saindo em arremesso lateral para o Palmeiras fazer a cobrança. A pandemia do coronavírus impõe uma lição a todas as pessoas do mundo. A vida que levamos precisa mudar para melhor. Chegou a hora de aprendermos a solidariedade e o amor ao próximo. Trabalhar é preciso, mas preservar a vida é fundamental. Sim de bancários, diga sim a quem defende você. Vai movimentar a bola pelo lado, Vinha, na frente pro Zé Rafael. Tenta passar pelo marcador, acabou sendo desarmado e cometeu a falta. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Santos no campo de defesa. Lembrando que amanhã tem Campeonato Brasileiro aqui na Guaíba. 16h tem Curitiba e Grêmio com Luiz Magno, Carlos Guimarães e Bruno Ravazzoli. 18h15 tem Inter e Bragantino, com José Aldo Pinheiro, Cristiano Oliveira, Gutierrez Sanches, tudo isso com o plantão de Eurico Quadros, esperando o futebol, intervalo e vestiário com o Cristiano Silva. É o domingo de futebol aqui na Guaíba. Enquanto isso, vamos acompanhando a grande final da Copa Libertadores América. Palmeiras e Santos no Maracanã vão empatando em 0-0 com 8 minutos, chegando a 9 minutos deste segundo tempo. A falta cobrada agora pelo John no campo de defesa com o Lucas Veríssimo. Ele volta no John, goleiro John sai da área, sai jogando com os pés, abre o jogo pelo lado esquerdo com o Luan Pérez. Luan Pérez chama no meio, a aproximação do Sandri. Ele vem para começar a conduzir o Santos em direção ao campo de ataque. Encontra o Soteldo, ainda no campo de defesa. O camisa 10 santista Soteldo faz o toque mais atrás. De novo pro Lucas Veríssimo, atrapalhado. O John tem que sair, tem que driblar a marcação ali do Rony. Conseguiu limpar a jogada, foi perigosa, mas ele conseguiu limpar. Ficou no Pará, Pará no meio pro Alisson. Alisson volta a bola com o Pará. Pará recua, recomeça o jogo lá no goleiro John de novo. Tem que sair jogando com os pés de novo, vai apertar a marcação pra cima dele. Ele fez o lançamento à procura do campo de ataque, vai sobrar ali pro Marinho. Antes dele chega o Gustavo Gomes e recua pro goleiro Everton, que de pé direito despacha, tenta o campo de ataque. A bola foi forte, sobrou ali no Rony, conseguiu dominar a bola, e aí quando foi passar pela marcação do Pará, foi desarmado com falta, o jogo tá parado. Falta aí, Gutierrez. E segue o duelo Pará e Rony. Mais uma vez a falta do Pará em cima do Rony. Falta pro Palmeiras, 0-0 na informação Instituto de Cardiologia. Sinal vai marcar 10 minutos de bola rolando, segundo tempo de partida. Tem falta pro Palmeiras, é falta na intermediária, aliás, bem na entrada do campo de ataque. É o Gustavo Gomes quem vai movimentar essa bola para a equipe do Palmeiras. 10 minutos, marcou o sinal, segundo tempo, 0-0 no Maracanã para Palmeiras e Santos. Gustavo Gomes mandou pro campo de ataque, mandou a bola pro Gabriel Menino, mas o jogo já tá parado. Já tá marcada a falta do Gabriel Menino, Gutierrez. Em cima do Felipe Jonathan, acabou botando o braço, o rosto ali do lateral esquerdo do Santos, falta pro Peixe. Cristiano Oliveira, 10 minutos, segundo tempo, não mudou nada com relação ao primeiro. Não, quando o Santos vai sair jogando e força uma saída de 3, o Alisson volta entre os zagueiros, ou como na jogada anterior, o Sandri. E aí Alisson ou Sandri, aquele que sobra, fica no meio. O Pará, que é um lateral direito, ele não abre, pelo contrário, ele fecha, ele centraliza. Então ficam 3 jogadores atrás, 2 no meio e os demais 5 na frente, esperando, como eu disse, aquela ligação direta, que o Palmeiras anula muito bem. Eu acho que o Cuca não percebeu isso ainda como deveria. O Palmeiras está esperando essa ligação do Santos. O Palmeiras sabe que o Santos joga assim e está preparado para rebater o Santos jogando assim. E o Santos não conseguiu ainda arrumar um plano B para essa marcação do Palmeiras. Soteldo vem com a bola, acabou sendo desarmado, brigou, ficou com ela. Marcos Rocha complementa, tira o perigo, mas ela volta pro time do Santos. Voltou a jogada com Alisson. Alisson pro Marinho. Marinho abre pela direita pra subida do Pará. Voltou o toque pelo lado pro Alisson. Junto à linha lateral e recua, recomeça com o Sandri. Sandri tem a bola no meio pra Pituca. Pituca vem carregando o time do Santos. Fez a abertura do jogo pelo lado, vai pintar o cruzamento. A bola pra dentro da área. Gustavo Gomes errou, furou em bola. Era o Vinha que tava por ali. Furou em bola. Ainda conseguiu botar a bola pra trás. Escanteio. Estranha a chegada do Vinha naquela bola, escanteio pro Santos aí, Gutierrez. E cara de pau do uruguaio, né? Ele errou o lance, a bola bateu nele e saiu pela linha de fundo, ele ficou dizendo que não tinha tocado. Escanteio, depois da tentativa de cruzamento pelo lado esquerdo, escanteio pelo lado direito do Santos. Com 12 minutos, é o Santos chegando com o Marinho. Autorizada a cobrança, escanteio no primeiro pau. Vinha mergulhou, cortou de cabeça, voltou pro Pará. Pará abriu de novo na chegada do Marinho. De novo a bola pra dentro da área, subiu Gustavo Gomes e cortou de cabeça. Ela vai sobrar de novo no Pará. Pará tentou jogar a bola pra frente, voltou pra zaga do Palmeiras com Vinha, errou e acabou cometendo a falta em cima do Marinho. Jogo parado, vai pintar cartão, Gutierrez. Cartão amarelo para Matias Vinha. O Marinho ia passando rápido pelo lateral esquerdo do uruguaio, ele teve que parar o jogador do Santos, cartão amarelo para ele. E aí é negócio pro Santos, porque o Vinha, lateral esquerdo, bate de frente com o Marinho. O Vinha tendo o cartão amarelo e o zagueiro da esquerda, Gustavo Gomes, também tendo cartão amarelo, é aquilo que o Marinho dele. Agora o Marinho vai ter mais liberdade ainda para partir para cima dos caras, porque os dois estão amarelados, os dois não podem. E, digamos assim, com tanta sede ao pote, com o lado esquerdo de zaga do Palmeiras amarelado. É falta na intermediária, mais uma falta para viajar para dentro da área do Palmeiras. A bola vai viajar dos pés do Soteldo. Ele que está preparado para fazer a cobrança dessa falta. Vamos chegando já a 13 minutos. Soteldo e Marinho, os dois posicionados para a cobrança. É de longe, muito longe. É bola para viajar para dentro da área. Autoriza o árbitro argentino Patrício Lustô. Vai para a bola. Soteldo passou, ajeitou para o Marinho. Levantamento no segundo pau, a cabeçada para fora. Luan Pérez apareceu por trás de todo mundo para tentar cabecear. Pegou bem de casquinha na bola, não o suficiente para mandá-la pro gol. Chance do Santos, Gutierrez. Bola por elevação do Marinho, procurando o segundo pau e conseguiu encontrar. Era o Lucas Veríssimo que chegava por ali. Ele perdeu o gol, dá para se dizer. O Cristiano pode até dar a opinião dele sobre isso, mas cabeceou, tocou na bola. Estava livre de frente para o Everton, mas a bola saiu pela linha de fundo, estava um pouco à frente do zagueiro do Santos. Chegou o Santos, mas é tiro de meta para o Palmeiras. É, foi a primeira chance de gol do Santos. Foi porque se ele chega na bola, vamos lá, se ele tem 2 ou 3 centímetros a mais, ele poderia conseguir chegar na bola com melhores condições para cabecear e colocar direção na bola e pegar o Everton desprevenido. E mais uma jogada trabalhada do Santos, uma jogada programada do Santos, uma jogada pensada previamente. O Soteldo dá um tapinha pro lado, todo mundo espera a pancada do Marinho, ele ameaça a porrada e aí chega perto da área e dá uma levantadinha na segunda trave. E aí o Lucas Veríssimo, em disparada por trás da zaga, finaliza para quase fazer o gol. Foi uma chance do Santos na bola parada, mas foi a primeira chegada mais contundente do Santos no jogo. Cristiano Oliveira falando para Produtos Dália, o melhor pedaço do seu dia. Precisamos manter os cuidados durante o verão, por isso fica a dica. Use o app Banrisul Digital para resolver o que quiser, sem precisar sair de casa. Tem atendimento ao goleiro Everton no gramado aí, Gutierrez. É, tá sentindo a coxa e tá sendo atendido ali dentro da área do Palmeiras, os médicos palmeirenses atendendo o goleiro palmeirense. E atenção, ouvinte da Guaíba, um olho no gramado, um outro olho no relógio, porque aqui no Futebol Guaíba, o tempo não para. Maracanã, no Rio de Janeiro, a grande final da Copa Libertadores da América, pela glória eterna. Palmeiras 0, Santos também 0, com 15 minutos do segundo tempo. Final da Série C, Remo 2, Vila Nova 2. As duas equipes já estão garantidas na Série B do ano que vem, mas o título vai ficando com os goianos. Na Série D, primeira partida já encerrada, Floresta 0, Mirassol 1 no Ceará. No próximo sábado, no interior de São Paulo, a decisão da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Amhigs, Associação Médica do Rio Grande do Sul, informando o tempo e o placar aqui no Futebol Guaíba. O jogo ainda segue parado, segue o atendimento ao goleiro Everton. Grande abraço para Luiz Grisoli. Luiz Grisoli que me mandou uma mensagem antes do jogo. Tava nervoso, já tinha ruído todas as unhas. Num nervosismo, Luiz Grisoli, torcedor palmeirense, nosso diretor comercial aqui da Rádio Guaíba. Mas num nervosismo, Cristiano Oliveira, que não tem explicação. Diretor da Rádio Guaíba, diretor comercial da Rádio Guaíba, ser palmeirense, explica nossas canoplas verdes. Exatamente. Quem não sabe, canopla é a esponjinha do microfone. Verde, como você na live pode acompanhar, o que não significa que somos palmeirenses. Essa é a cor padrão da rádio mesmo. Abraço, Luiz Grisoli, palmeirense que tá nervoso. Em homenagem ao Juventude, né, Cristiano? Ao Juventude, a papada. Tá na Série A do Campeonato Brasileiro na temporada de 2021. O goleiro Everton, de perna esquerda, despacha, tenta o campo de ataque. A bola vai sobrar no Rony, que briga com a marcação. Ganhou da marcação do Pará. Botou de cabeça, botou na frente, vai tentar o fundo. Parou, segurou, fez o cruzamento. A zaga do Santos afasta e sobra no Marinho, que vai tentar limpar o Marinho. Tentou pedir uma falta. Não caíram na dele, mas ele conseguiu carregar, vai levando, pede outra falta. E o árbitro manda seguir, diz que não houve nada. A bola é do Palmeiras de novo, que vai tentar partir agora pelo outro lado. Vai tentar partir pelo lado direito com o Rafael Veiga. Ele tenta passar pela marcação do Soteldo. Passou do primeiro, tentou passar pelo segundo, foi derrubado, o jogo parado. É falta pro Palmeiras, Gutierrez. Falta do Pituca. Limpou 2 jogadores, o Rafael Veiga. E aí o Pituca não teve muita opção, acabou fazendo a falta, deixou a perna, derrubou o Rafael Veiga, falta pro Palmeiras. Meu querido amigo, meu irmão Fernando Potrick, também ouvindo aqui o Futebol Guaíba, acompanhando essa final da Libertadores aqui no Futebol Guaíba. Essa bruxaria de longa data. Abraço, tá jogando Potrick. Vôlei ele ainda, Fife. Mas isso aí joga agora, não, agora é pai, né? Agora ele parou com tudo, agora só tá nas cartas. Só no carteado, só distribuindo. Eu lembro na faculdade. Só distribuindo. Agora é pai, tá só distribuindo. Grande abraço. Abraço, Potrick. Vamos chegando aí já a 18 minutos. 18 minutos do segundo tempo. Tem falta pro Palmeiras. Tá 0-0 a grande decisão da Copa Libertadores da América. Vem Gabriel Menino pra cobrança. Ele vai mandar essa bola pra dentro da área. Deixou pro Rafael Veiga direto pra fora. Que cobrança perigosa essa do Rafael Veiga, ninguém esperava o que ele fez, quase que ele marca um golaço, Gutierrez. Chute perigoso do Rafael Veiga de perna esquerda, ele fez uma curva, a bola acabou subindo e desceu por cima da rede do goleiro John, que se esticou todo, mas levou perigo agora, parecia que ia a bola para a área, para cabeceio, foi direto e o John teve que se esticar para garantir que ela ia sair. Aí algo muito importante no futebol brasileiro, ontem eu debati ainda nas redes sociais sobre isso, jogadores brasileiros, muitos não chutam de fora da área. O Juventude subiu para a Série A do futebol brasileiro ontem num chute de fora da área, tem que arriscar mais. E agora o Rafael Veiga, depois de tantos cruzamentos, jogadas trabalhadas, ele arriscou e por pouco não fez um golaço abrindo o placar. E vem o Santos agora na velocidade do Marinho, vem, consegue no último lance o desarme por ali, o Danilo recupera a bola para a equipe do Palmeiras. Começa a ganhar um pouco mais de velocidade, começa a ficar melhor o jogo, começa a ficar um pouquinho mais interessante essa grande final. Agora ninguém quer levar para a prorrogação. E o Luiz Adriano fez um giro para cima do marcador, vai levar, vem na recuperação, Luan Pérez bota o pé na bola, vai sair em arremesso lateral para o Palmeiras fazer a cobrança no campo de ataque. Fiat Mobi, agilidade e economia para o seu dia a dia. Vá até uma concessionária Fiat e garanta o seu. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Tem lateral para a equipe do Palmeiras, 19 minutos, vamos chegando a 20 desse segundo tempo. O jogo deu uma crescida um pouco, mas os jogadores também vão dosando. Tem lateral, olha o Marcos Rocha, o latereio, vai mandar a bola para dentro da área do Santos. É o Palmeiras agora no campo de ataque. Todo mundo lá dentro da área. Marcos Rocha vai no seu tradicional arremesso lateral para mandar a bola para dentro da área. É o que ele faz, mandou para dentro. O desvio aconteceu, o chute. O jogo já estava parado, mas quase que o Palmeiras chega. Essa bola foi com perigo. Era do Rafael Veiga, mas o jogo já está parado. Essa explodiu na trave aí, Gutierrez. É, depois parece ter sido um toque de mão do jogador do Palmeiras, mas quando o lance seguiu, a bola bateu na trave na finalização do jogador do Palmeiras. A falta foi marcada e o John vai para a cobrança. Já movimentou por ali o goleiro John, passamos de 20 minutos, tá 0-0, o jogo começa a ficar melhor agora e o Palmeiras tem a bola de novo, mas perdeu o Marcos Rocha, perdeu pro Caio Jorge, ele recua pro Sandri, Sandri tentou de primeira e aí de primeira quem toca é o Luan, manda a bola pro campo de ataque da equipe do Palmeiras, vai brigar por ela, por ali o Pará, Pará recua, recomeça com o Lucas Veríssimo, que para a bola na entrada da área, ninguém chega, ele consegue limpar a jogada, abriu pela direita pra subida do Pará, é o Santos tentando sair de trás agora, a jogada com o Marinho, epa! Escapou, a bola passou por baixo do pé do Marinho, acontece nas melhores famílias. Cristiano Oliveira, 21 minutos, segundo tempo, o jogo começa a ganhar um pouco mais de intensidade aí, Cristiano. E a câmera agora há pouco passou pelos bancos de reservas e o Cuca olhou para o seu auxiliar e olhava para o banco, parecia que chamava alguém e voltava. É a hora das mexidas, mas também é a hora da preocupação. Olha o lance. Olha a chegada do Gabriel Menino, cruzamento para a área, passou por todo mundo, vai sobrar no Pará, que dá um bico para fora, manda para fora, lateral para o Palmeiras. Não saiu essa bola, mas pode completar aí, Cristiano. É a hora da mexida, em tese, ali por 25 do... Olha o lance. Cruzamento para a área, Gabriel Menino subiu, mas cometeu a falta, o jogo está parado, é falta para o Santos dentro da área, falta de ataque. É, agora parou mesmo. É a hora, em tese, da alteração, ali por 20, 25 do segundo tempo, nesse momento 21 minutos do segundo tempo. Mas os técnicos também ficam com medo. Primeiro, tá muito quente, o desgaste físico é muito grande. Tá pintando uma prorrogação por aí. Então daqui a pouco os dois técnicos pensam, bom, é melhor eu mexer ali pelos 35, 40 ou até depois do jogo em se confirmando a prorrogação, para não queimar uma troca agora e o cara já chegar na prorrogação cansado. Ou aquele mais ousado pode pensar, vou tirar uma carta da manga agora para tentar matar o jogo nos 90. Só que o jogo está muito parelho, muito equilibrado. O Palmeiras tem como destaque o Rafael Veiga. As duas chances do Palmeiras, os dois lances de quase gol do Palmeiras, foram com o Rafael Veiga. O Santos depende muito do Marinho, que está bem marcado pelo Vinha, e não é um grande jogo até aqui, pelo menos, do Marinho. É claro que em um drible, em um chute, ele pode definir a Libertadores a favor do Santos. Mas é um jogo que pesa por esse equilíbrio. Os dois técnicos certamente pensam em mexer, mas seguram, porque está pintando a prorrogação por aí e por porque o calor tá muito forte. Eles não vão colocar alguém para cansar em caso de prorrogação. Haroldinho Santos está nos ouvindo lá no Maracanã, está do lado da torcida do Palmeiras, está nos acompanhando, já participou com a gente no Esperando Futebol, está nos ouvindo também. Está nervoso, Haroldinho. Ele que está do lado da turma do Palmeiras lá no Maracanã. Em um dos 191 países que estão vendo a Libertadores, no caso em Portugal, o Leonardo Gotens nos ouve dizendo: olho na TV, live na Guaíba. Que espetáculo, abraço Leonardo Gotens. Leonardo foi meu colega de faculdade também. Isso aí, olha, o que a gente já conheceu de gente por aí é um troço impressionante. Agora tem uma preocupação com o Felipe Jonathan aí, Gutierre, que está saindo na maca, é que teve uma carga por trás ali, uma preocupação grande ali com o lateral da equipe do Santos, Gutierre. É, tá saindo na maca o Felipe Jonathan, até acho que tá conversando com os maqueiros para já descer dela e talvez voltar, mas tava sentindo, porque teve uma pancada e apareceu o Gabriel Menino na disputa com ele e o jogo já parado há um bom tempo, Fafa. É que tem aquele, dá uma chicotada no pescoço do cara quando ele sobe, vem uma carga por trás. É, não tá esperando, né? Não tá esperando e por isso ele acabou sentindo e gerou uma preocupação. Mas agora já tá levantando e a bola vai ser retomada. 24, o jogo ficou parado pelo menos uns 2 minutos aí nesse atendimento ao Felipe Jonathan. Coração de torcedor bate sempre com muita emoção. Consulte um cardiologista e curta o futebol numa boa. Instituto de Cardiologia, 50 anos, Hospital do Coração dos Gaúchos. Responsável técnico, Dr. Glauber Ciorini, CRM 13493. A bola é do Palmeiras, tenta sair de trás ali o Rafael Veiga, mas acabou sendo puxado, sendo seguro ali pelo Pituca. E vai pintar cartão amarelo aí, Gutierre. É, ele agarrou o jogador do Palmeiras, o Rafael Veiga, para segurar justamente a tentativa de progressão da equipe do Palmeiras. E aí acabou recebendo o cartão amarelo Diego Pituca, volante do Santos. Quarto cartão do jogo, segundo para o Santos, Lucas Veríssimo e agora o Diego Pituca. E no Palmeiras, amarelados, Gustavo Gomes e o Vinha. O Patrício Lustor, quando ele puxa o cartão, ele tem uma carteira ali, parece, né? Tem que escolher o cartão ali. Parece que tá tirando um cartão de crédito, parece que vai pagar conta, pagar fatura. Antes os caras colocavam o amarelo no bolso do lado e o vermelho, ou da camisa, e o vermelho no bolso de trás, pra não confundir, né? O Lustor coloca numa cartilha ali, né? Parece aquelas carteiras de cartão de crédito mesmo. Exato. Das poucas vezes que apitei na Várzea, o cartão amarelo ficava no bolso da camiseta e o cartão vermelho no bolso do calção. É isso aí. Vamos lá, vamos chegando, já passamos de 25. O Palmeiras tá chegando, a cabeçada do Rony pra fora. Era Gabriel Menino que aparecia no meio do campo e cabeceou pra fora, Gutierrez. O lançamento veio lá de trás com Vinha. E aí o cruzamento, claro, a tentativa do Gabriel Menino, ele até alcançou com a cabeça, mas acabou a bola indo pela linha de fundo. No momento que Cuca conversa com o camisa 36, Lucas Braga. Ele até estava cotado para ser titular, ele que é meio atacante da equipe do Santos. Joga aberto pela esquerda, aí pode sair o Soteldo numa troca simples, ou utilizar o Soteldo numa linha de três por dentro, abrir o Lucas Braga na esquerda e manter o Marinho na direita, ou ser mais ousado aí no tirar um volante. Vamos ver o que vai fazer o Cuca. Vamos esperar a troca. Vem Lucas Braga no time do Santos, que está dentro da área com o Soteldo. Ajeitou para o pé direito, botou para o meio da área. Afasta Gustavo Gomes, tira o perigo de dentro da área. Ela volta de novo, mas o Palmeiras consegue recuperar para sair de trás com o Gabriel Menino. Ele passou e passou bonito no meio da caneta. Botou na frente, Rafael Veiga já botou velocidade. O Palmeiras está chegando para o contra-ataque. Lançou errado. Parar no meio do caminho, está cortando para o time do Santos. Olha o Soteldo ganhando no alto. Soteldo subiu para cabecear. Subiu ganhando o alto do Marcos Rocha, mas ela vai sobrar lá no goleiro Everton, que está jogando na grande rede Guaíba dos Esportes, a Rádio Nova 99 FM de Santiago, a Rádio Planalto News de Passo Fundo, a Rádio Planeta de Miraguaí e a Rádio Repórter de Ijuí. Todo mundo ligado aqui no Futebol Guaíba. E outra coisa que pode fazer o Cuca, e seria um tanto quanto surpreendente, mas pode, que é tirar o Caio Jorge, abrir mão do centroavante e aí ter, partindo de trás, Soteldo, Lucas Braga e Marinho. É outra das opções que tem o técnico do Santos quando vai colocar o Lucas Braga agora. Vamos ver. O Cuquinha ainda conversa ali com o Lucas Braga e o árbitro vai autorizar agora a troca aí, Gutierre. É, vai entrar o Lucas Braga. No momento que o torcedor do Santos vai sair. Tô tentando observar que... É 18 ou 10, não consegui ver a placa direito. Ficou em cima ali o GC... Mas é realmente vai sair o camisa 18, Sandri, que na verdade era a possibilidade, né? O Sandri, quando apareceu na equipe titular, era o Lucas Braga que podia atuar. Agora, Lucas Braga, 36, já em campo. Sandri deixa a partida com a 18. É ousado. O Soteldo não viu também se era 10 ou 18, porque ele começou a caminhar para sair, né? Aí alguém deu... Não, não é o 10, é o 18, fica aí. Aí o Soteldo ficou. mas foi ousado o Cuca por alguns motivos. Primeiro, ele está tirando um volante, colocando um atacante, ele muda o esquema tático. Ele vai passar a jogar com o Soteldo mais centralizado, vai abrir o Lucas Braga na esquerda, Marinho na direita, o Caio na frente. Vai ficar no 4-2-3-1 com Pituca e Alisson abrindo o meio campo. Ousado, primeiro por isso, e mais ousado porque ele mantém o Pituca, que tem cartão amarelo. Então ele tirou um jogador de meio e manteve aquele que está amarelado, que é o Pituca. Uma ousadia dupla do técnico Cuca. Cristiano Oliveira falando para Produtos Dália, o melhor pedaço do seu dia. A bola é do time do Santos, pelo lado esquerdo. Vem trazendo, tentava trazer a jogada por ali, o Pituca teve que recuar. Recomeçou com Luan Pérez. Luan Pérez para Lucas Veríssimo. Aliás, agora sim, inverti ele. Agora que é o Lucas Veríssimo. Antes era o Luan Pérez. Lucas Veríssimo é quem tem a bola. E de pé direito ele de novo toca pelo lado para recomeçar com o Luan Pérez. Vai chamando a marcação do ataque da equipe do Palmeiras, que não vai caindo nessa isca. Não vai caindo nessa armadilha. A bola fica com o Lucas Veríssimo. De pé direito ele tenta fazer abertura. Boa bola. É pro Marinho. Junto à linha lateral, Marinho ganhou da marcação. Botou na frente pro Lucas Braga. Vai pintar o cruzamento pro Caio Jorge. Ajeitou. Antes de chegar no Marinho, chegou o Zé Rafael e consegue afastar pra equipe do Palmeiras. Ele toca a bola no Rony. Rony encara a marcação. Ganhou na primeira do Pará. Vai tentar ganhar na segunda. Explorou a marcação do Pará e tá ganhando. Não, ó. Lateral tocou direto pra fora. É lateral pro Santos fazer a cobrança no campo de ataque. Uma coisa que é sempre arriscada, Pará faz um partidaço, viu? Tá bem no jogo o Pará. Tá muito bem, Pará, muito pra bem. Pra dizer que o Pará é o destaque do Santos, o Rafael Veiga o destaque do Palmeiras. Já cobrada a bola do Pará pra Soteldo, Soteldo voltou no Pará, Pará passou pela marcação do Rony, teve que voltar, perdeu espaço, teve que voltar e recomeça o jogo no círculo central pra equipe do Santos, com Luan Pérez. Luan Pérez tem Felipe Jonathan aberto pelo lado, ele vem carregando. Felipe Jonathan recebeu agora, junto à linha lateral, teve que recuar pra recomeçar com o Lucas Veríssimo no círculo central. A pressão do Luiz Adriano deu certo e vai dar contra-ataque. Com a bola dominada, Rony vai chegar no fundo para fazer o cruzamento, bate em cima do Luan Pérez, voltou para ele, Rony tentou passar, forçou a jogada, caiu e não houve nada, o árbitro mandou seguir e a bola vem pro Santos de novo, pro contra-ataque do Marinho, passou em velocidade pela marcação, já botou na frente, é o Santos chegando pela direita com o Soteldo e encara o marcador, Soteldo vai pintar o cruzamento, preferiu parar, travou, recuou, recomeçou com o Marinho, Marinho encara o marcador, perde a bola, foi desarmado, bem desarmado agora pelo Danilo, que vem carregando o time do Palmeiras em busca do campo de ataque. Teve a primeira marcação ali do Alisson, agora o jogador do Palmeiras deixa a bola sair, mas a bola era do Santos, ele protegeu para a bola sair, mas o árbitro está dando o lateral para a equipe do Santos fazer a cobrança. E atenção, ouvinte da Guaíba, um olho no gramado, um outro olho no relógio, porque aqui no Futebol Guaíba o tempo não para. Maracanã, Rio de Janeiro, a grande final da Copa Libertadores da América, pela glória eterna, 30 minutos do segundo tempo, Palmeiras 0, Santos também 0. O técnico do Fortaleza, Anderson Moreira, foi internado na capital cearense neste sábado em decorrência de uma recaída da Covid-19. O treinador estava em isolamento em sua residência após o quadro de gripe ter piorado, foi para o hospital. Amrigs, Associação Médica do Rio Grande do Sul, informando o tempo e o placar aqui no Futebol Guaíba. Olha o Santos chegando com o Soteldo, cruzamento, passa por todo mundo. E o Everton sai do gol, dá um bico na bola, manda pra fora. É arremesso lateral pro Santos fazer a cobrança. Falei do Pará do Santos, os dois volantes do Santos jogando muito também, Alisson e Pituca. Pituca tem a bola, experimentou de longe, soltou, o Everton vai sobrar na entrada da área. Felipe Jonathan bateu pra fora. Que jogada, que gol, perde o Santos. O Santos crescendo no jogo, este é tiro de meta, Gutierrez. E agora começa a chegar, primeiro um chute do Pituca lá do lado direito, o Everton não conseguiu segurar e no rebote o Felipe Jonathan pegou bem de frente pro gol, a bola subiu pouco, passou perto do gol do Everton, chegou por duas vezes o Santos, tiro de meta pro Palmeiras. Tá pressionando, tá chegando o time do Santos, 32 minutos do segundo tempo, por enquanto vai pintando prorrogação. Por enquanto vai pintando prorrogação aqui no jogo do Maracanã na final da Copa Libertadores, quando tem troca aí no Palmeiras, Gutierrez. Vai entrar Patrick de Paula. Patrick de Paula, que tem a número 5 na equipe do Palmeiras, já está deixando o gramado. Zé Rafael. Sai Zé Rafael com a 8, entra Patrick de Paula com a 5. Patrick de Paula é outro menino lançado esse ano, fez o gol do título de pênalti do Campeonato Paulista, batendo no ângulo do Cássio. É um bom jogador, tem gols marcados no Campeonato Brasileiro, é um volante que constrói, que marca, que ajuda. Ele não chega tanto à frente quanto o Zé Rafael, que é o meia de origem, mas quando chega também é com qualidade. E entra para dar mais pulmão ao meio-campo do Palmeiras, que começava a perder o setor. Nos últimos instantes, o Santos começava a atacar mais, a agredir mais. Eu destacava os dois volantes do Santos muito bem no jogo, o Alisson e o Pituca, e o Palmeiras estava perdendo o setor. Abel Ferreira percebeu isso e dá gás, dá fôlego agora ao meio-campo do Palmeiras. E o Santos consegue recuperar uma bola na defesa, parte para o contra-ataque. Marinho foi tocado, o árbitro que não vê nada, forçou o Marinho. E a bola vem para o Palmeiras de novo, que parte pelo lado esquerdo com o Rony. Rony vem carregando, preferiu o toque curto, recomeça agora sim, era o Rony. O Rony vem para cima da marcação. E aí adiantou demais, entregou a bola de graça no Pará. A pandemia do coronavírus impõe uma lição a todas as pessoas do mundo. A vida que levamos precisa mudar para melhor. Chegou a hora de aprendermos a solidariedade, o amor ao próximo. Trabalhar é preciso, mas preservar a vida é fundamental. Sim de bancários, diga sim a quem defende você. A bola é do Santos, pela esquerda, com o Soteldo. O Santos é melhor em campo nesse momento. É o Santos quem está pressionando, tenta chegar. Soteldo erra o passe. Patrick de Paula fica com a bola, fez o toque à frente, à procura do Danilo. Melhor para o Felipe Jonathan, que recupera para o time do Santos. Patrick de Paula vem de novo e recupera para o time do Palmeiras. Ele faz o toque à frente para o Rony, teve que recuar e recomeça o jogo no Gustavo Gomes, que recua, recomeça com o goleiro Everton. Vai sair jogando com os pés o Everton, de pé direito, fez o levantamento para o Marcos Rocha, consciente a bola no Marcos Rocha, matou no peito, botou no gramado, já está no campo de ataque, parou, segurou. Teve que recomeçar com o Danilo no círculo central. Ele faz o toque pelo lado para subir do Patrick de Paula. É o Palmeiras agora tentando ocupar o campo de ataque. Patrick de Paula na frente, no toque para o Rony. Rony encara o marcador, fez o toque, lançamento para o Luiz Adriano. Não alcançou, a bola fica tranquila nas mãos do goleiro John, que sai do gol e faz a defesa, Gutierrez. Tentativa de lançamento para o Luiz Adriano dentro da área. Ele estava sendo acompanhado pelo Luan Pérez, mas não alcançou. E aí a bola ficou nas mãos do John. 0-0 na informação Banrisul. Precisamos manter os cuidados durante o verão, por isso fica a dica: use o app Banrisul Digital para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. A bola é do time do Santos no campo de defesa com Luan Pérez. Luan Pérez trabalha no meio com Alisson, o capitão Alisson, é ele quem tem a bola, faz a abertura de jogo. Ela vai sair de novo com o Lucas Veríssimo pelo lado direito. O Santos agora vem carregando para ataque pelo lado. Vamos chegar a 35 minutos, é o que marca o sinal, 35 do segundo tempo, mais 10 para a bola rolar no segundo tempo e podemos ter prorrogação. Lançamento feito, subiu de cabeça agora o Gustavo Gomes e está cortando a bola. É lateral para a equipe, era o Luan que chegava para cortar essa bola, é lateral para a equipe do Santos. E outra coisa, começa a pesar para os dois times agora, que é o cansaço, né? 80 minutos correndo nesse calor, o cansaço vai ser uma tônica na reta final. Conheça o Fiat Argo Trekking, motor Fairplay com 109 cavalos, teto bicolor e muito mais. Fiat Argo Trekking, conquiste as ruas. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. A bola é do goleiro John, que sai da área, tem a bola dominada, trabalha com Luan Pérez. Vem carregando o time do Santos agora em busca do campo de ataque, de perna esquerda. Ele fez bom lançamento, é o Santos chegando de novo pelo lado com o Lucas Braga. Teve que sair da área, perdeu espaço, teve que agora que recuar para o Soteldo, que só agora chegou. Soteldo tenta a finta, passou pelo marcador, vai levar pro fundo, puxou no pé esquerdo, o cruzamento foi feito, sai do gol, Everton teve desvio, a bola é dele, Gutierrez. É, o cruzamento de perna esquerda do Soteldo teve desvio, podia alguém do Santos desviar, mas a bola foi nas mãos do Everton, na informação Fiat. Coração de torcedor bate sempre com muita emoção. Consulte um cardiologista e curta o futebol numa boa. Instituto de Cardiologia, há 50 anos, Hospital do Coração dos Gaúchos. Responsável técnico, Dr. Glauber Cionini, CRM 13493. A bola é do time do Palmeiras, com o Patrick de Paula na entrada do campo de defesa, ali perto da grande área. A bola colocada com o Luan. O zagueiro Luan é quem vem carregando. Vai inverter o jogo para recomeçar com o Gustavo Gomes. 36,5. Vamos chegando na reta final do jogo. Está 0-0 a grande decisão da Copa Libertadores. Seguindo assim, nós vamos para a prorrogação. Mais 30 minutos de prorrogação. Bola colocada pelo goleiro Everton para o Luan. O Luan agora mais próximo ao círculo central, de perna esquerda. Ele faz o toque pelo lado para o Marcos Rocha. Dominou, tentou o lançamento, forçou demais. A bola foi tranquila nas mãos do goleiro John, que sai do gol e faz a defesa. A pandemia do coronavírus impõe uma lição a todas as pessoas do mundo. A vida que levamos precisa mudar para melhor. Chegou a hora de aprendermos a solidariedade, o amor ao próximo. Trabalhar é preciso, mas preservar a vida é fundamental. Sim de bancários, diga sim a quem defende você. O jogo tá lento, diga. Daqui a pouco vai entrar Gustavo Scarpa, já está à beira do gramado ali para daqui a pouco entrar na equipe do Palmeiras. É mais uma mudança que vai fazer o técnico Abel Ferreira, o português técnico do Palmeiras. Gustavo Scarpa daqui a pouco em campo. O goleiro John de pé na direita faz um lançamento longo à procura do campo de ataque, era pro Lucas Braga, cortou ali o Gustavo Gomes, vem brigar por ela ali no meio do caminho o Luiz Adriano, mas ela volta pro Alisson. É o Santos com a bola, é Pará com a bola. Pará encara a marcação do Luiz Adriano, recuou, recomeça com o Alisson. Alisson faz o toque pelo lado para a subida do Luan Pérez. Luan Pérez na frente para Soteldo, dominou com dificuldade. O Marcos Rocha roubou, ficou pro Rony. Rony conseguiu ajeitar, voltou pro Marcos Rocha, vai tentar bater, explode em cima da marcação do Lucas Veríssimo. Sai do gol o John, fica com a bola, cai no gramado e aí tem confusão porque o Marcos Rocha chegou e ficou caído o goleiro do Santos aí, Gutierrez. A bola saiu da área e o John foi lá, buscou ela e quando ele tava voltando, o Marcos Rocha acabou atropelando o goleiro do Santos. Não sei se está valorizando, mas caiu no gramado e está sentindo ali. Ficou caído o goleiro John na briga ali com o Marcos Rocha. É, o Marcos Rocha, ele foi esperto, na verdade, porque a bola tinha saído da área e o John precisou colocar com os pés a bola de volta na área para ele poder pegar com as mãos. E o Marcos Rocha tentou fazer um atalho. Olha, por meio segundo ali que ele não conseguiu pegar essa bola. Faria a falta, porque ele foi direto no corpo do goleiro, não na bola. Mas ainda assim ele percebeu essa possibilidade e foi atrás. Aquilo que eu dizia, o cansaço na parte final do jogo começa a pegar. O semblante dos jogadores, todos eles cansados, agachados, alguns deles apoiando sobre as próprias pernas, próprios joelhos, porque eles estão vendo que tá complicado. O cansaço pesa, 40 graus. A sensação térmica e ainda mais com todo o componente emocional do jogo. E isso pesa muito. Observa que as trocas são feitas uma de cada vez. Eu não tenho dúvida. Abel Ferreira e Cuca, eles estão guardando as trocas, digamos assim, numa escala industrial para a prorrogação. Eles vão ter 3 ou 4 trocas para a prorrogação para fazer. Isso que na prorrogação tem ainda uma troca extra, né? Tem a extra, poderiam fazer mais uma até, né? Mudou a troca aí, Gutierrez? Pois é, era o Gustavo Scarpa o tempo todo ali, mas na verdade está entrando o 19, Breno Lopes, ex-jogador do Juventude. Sai Gabriel Menino com a 25. E essa troca aí, Cristiano Oliveira? Olha, deixa mais agressivo o Palmeiras. O Breno Lopes, ele é um atacante, ele era goleador da Série B pelo Juventude durante boa parte da competição, no caso, atrás do Caio Dantas, do Sampaio Corrêa. Jogador de lado de campo, de velocidade. O Gabriel Menino era um meia pela direita nesse esquema do Abel Ferreira, mas o Breno Lopes, ele é um atacante de muito mais agressivo. E é com ele a bola, o sinal marcou 40. Breno Lopes vai chegar no fundo, cruza, bate em cima da marcação, tá ganhando escanteio pro Palmeiras aí, Gutierrez. Teve escanteio porque a bola bateu no Luan Pérez na tentativa de cruzamento do Breno Lopes, lado direito de ataque, vem Rafael Veiga para cobrança. Na grande rede Guaíba dos Esportes, a Rádio Sananduva de Sananduva, a Rádio São Gabriel de São Gabriel, a Rádio São José do Patrocínio de Amaral Ferrador e a Rádio Santo Ângelo de Santo Ângelo. Todo mundo ligado aqui no Futebol Guaíba. Passamos de 40 minutos e meio, tá 0-0. É a final da Libertadores. Mais 5 minutos, ficaremos pelos acréscimos do Patrício Lustô e depois poderemos ter prorrogação. Mais 30 minutos. Escanteio cobrado pelo Rafael Veiga no primeiro pau, afasta a zaga do Santos. Patrick de Paula briga por ela. Ela sobrou de novo pro Palmeiras, o chute de longe vai direto para fora. É só tiro de meta que vai cobrar o goleiro John. E atenção, ouvinte da Guaíba. Um olho no gramado, um outro olho no relógio. Porque aqui no Futebol Guaíba, o tempo não para. Maracanã, Rio de Janeiro, a grande final da Copa Libertadores da América, pela glória eterna, 41 minutos do segundo tempo, Palmeiras 0, Santos também 0. Na Série C, segundo jogo, segue Remo 2, Vila Nova 2 na decisão, Vila Nova sendo campeão. Na Premier League, em andamento, ação Vila 1, Southampton 0, o Manchester City é o líder e bateu o Sheffield United mais cedo por 1-0, gol de Gabriel Jesus. Amrigs, Associação Médica do Rio Grande do Sul, informando o tempo e placar aqui no Futebol Guaíba. Teve um lançamento pro Luiz Adriano, brigou com a zaga, ele ficou pedindo falta, o árbitro disse que não houve nada. E agora na sequência sequência, o Danilo vai lá e comete a falta em cima do Alisson, o capitão da equipe do Santos. Na grande rede Guaíba dos Esportes, a Rádio Soledade de Soledade, a Rádio Vale FM de Cachoeira do Sul e a Rádio Web Cidade de Santo Ângelo. Todo mundo ligado aqui no Futebol Guaíba. 42. O jogo vai acabar e está indo se encaminhando nesse momento para a prorrogação. A falta cobrada pelo Luan Pérez. Está recuando a jogada para recomeçar com o goleiro John, que sai da área, vem carregando o time do Santos. Sem pressa aí, Cristiano Oliveira. Sem pressa nenhuma. O jogo ele mudou um pouco de figura no segundo tempo. Primeiro tempo, Palmeiras foi levemente superior, sem estabelecer uma grande vantagem. E no segundo, quem foi levemente superior foi o Santos. Quem assustou mais foi o Santos. Ao fim e ao cabo, o empate está justo até agora, pelo menos. Patrick de Paula ganhando a marcação, vem carregando, adiantou demais. O Pará conseguiu recuperar e aí na sequência teve num bate-rebate, o último toque do Pará. A bola acabou saindo em arremesso lateral para o Palmeiras fazer a cobrança. Na grande rede Guaíba dos Esportes, a Rádio Web Carazinho de Carazinho, a Rádio Web Horizonte de São José do Norte, a Rádio Web X40 de Cachoeirinha e o site Correio do Imbé de Imbé. Todo mundo ligado aqui no Futebol Guaíba. 43 marca o eletrônico, 43. Vai acabar a grande decisão da Copa Libertadores da América. Vamos para a prorrogação, continuando assim nos próximos minutos. Vamos para a prorrogação, serão mais 30 minutos para a bola rolar, para conhecermos o grande campeão da Copa Libertadores da América. O goleiro John tem a bola no campo de defesa, trabalha com o Luan Pérez, vem, aproxima um pouco da marcação o Rafael Veiga, mas não foi muito. A bola volta para o John para o Luan Pérez, assim eles vão ganhando tempo, vão deixando o tempo passar. Já está fechando pela prorrogação o time do Santos. A bola com o John na grande área, e agora ele inverte o parceiro para sair jogando, que é o Lucas Veríssimo. Dominou com dificuldade, evita a bola, não deixa a bola sair pela linha de lado e fica com a bola, todo mundo caminhando nesse momento. Então, Palmeiras não vai, né? O Santos chama o Palmeiras, chama, o Palmeiras não vai, porque ele sabe que se ele for, é tudo que o Santos quer. O Santos quer que o Palmeiras ataque e dê espaço para ligação direta, e o Palmeiras inteligentemente não vai. O Grêmio foi nas quartas de final e tomou 4, né? 44 minutos marcando o sinal. 44 minutos é a grande final da Copa Libertadores. O Palmeiras agora todo no campo de defesa. Luan Pérez tenta fazer inversão de jogo, mandou pro Marinho. Marinho dominou, vai encarar a marcação. Marcação do Rafael, do Vinha, do Matias Vinha. Cruzamento pra área, a bola vai sobrar pro Pituca, bateu. Ainda sobrou na entrada da área. Tentativa de Caio Jorge de bicicleta. Defendeu o goleiro Everton. E aí o árbitro para o jogo, tem jogador sentindo cãibra, tem zagueiro caído. Situação complicada ali dentro da área da equipe do Palmeiras, Gutierrez. Começa a bater cansaço. O Gustavo Gomes e o Caio Jorge estão caídos ali na área do Everton. Já pensou, Pfeiffer? Tentava uma bicicleta o Caio Jorge. Ele até conseguiu entre dois jogadores do Palmeiras, mas aí a bola foi nas mãos do Everton. Fato é que ficaram os dois jogadores caídos no gramado. É, o jogo tá parado agora para atendimento. O Caio Jorge sentiu cãibras. Isso a gente pode ver na movimentação dele. É, porque para ele dar essa bicicleta, ele esticou a perna lá em cima, na cabeça do Luan. E aí deve ter esticado, eu imagino. E também acertou a cabeça do Gustavo Gomes, que tá caído ainda. Isso aí é o tempo. 8 minutos. Eu até fui observar, não, mas peraí, o Zé Rafael já saiu, aquele 8 é do São dos Acréscimos. Gosta de correr no sol, bonitão aí. É, Patrício lustou. 8 minutos de acréscimos, 8 minutos. Já passamos de 5. Aí tu bota aí mais 30 da prorrogação, mais, se tiver. É, mais 30 de prorrogação. É, vamos lá, eu vou falar antes da prorrogação, porque é uma opinião que eu tenho já, talvez, não existe opinião definitiva, o fato pode desmentir. Mas eu acho prorrogação desumano com os jogadores, porque os caras já estão correndo a 90 minutos. Aí bota acréscimos, vai chegar em geral a 97, 90. Hoje vai chegar a 100 minutos. Foram dois de acréscimo num tempo e 8 no outro. Então os caras estão a 100 minutos correndo. Se em 100 minutos não saíram do empate, não vai ser a prorrogação, embora às vezes até aconteça, que vai estabelecer algo novo no jogo. E em geral os caras estão tão cansados, mas tão cansados, que as prorrogações são mornas, são monorrentas, são xaropes de ver. Eu prefiro, honestamente, direto pênalti, viu? Mas o regulamento não prevê isso. É, e nós já estamos aí com 46, desde que subiu a placa de 8, a bola não rolou ainda. E vai entrar aí o Madison, né, o Gutierrez Santos? Isso mesmo, camisa 13 na equipe do Santos. Teve passagem pelo Grêmio, lateral direito já na equipe do Santos. E outro jogador, me parece ser o Bruno, É Wellington Tim, garoto Wellington Tim, camisa 27, também conversando com o Cuca. É, o Cuca vai fazer duas trocas, portanto, agora com 46 minutos. Pra prorrogação já. Já praticamente prorrogação, já pensando na prorrogação, o técnico Cuca. Ele fez duas trocas porque ele sabe que ele não pode parar o jogo muitas vezes, né? Já tá saindo o Caio Jorge ali, ó. Então vamos lá, Gutierre. O Caio Jorge já tá até sentado no banco. Vai subir a placa agora. Vai entrar o Wellington Tim na equipe do Santos e também o Madison. Sai Felipe Jonathan. Felipe Jonathan para a entrada do Wellington. E, claro, sai o Caio Jorge aí para a entrada do Madison. Do Madison, exatamente. O lateral direito, Madison. Portanto, entraram Wellington Tim e Madison e a troca na equipe do Santos. É só inverter as trocas, né? O Madison é lateral, ele entrou no lugar do lateral e vai fazer à esquerda o Madison. Vamos ver se ele vai jogar improvisado ou se vai haver uma outra alteração por ali. E o Wellington entra na frente, no lugar do Caio Jorge, que sai com o Cambras, né? Já temos 27, Wellington Tim. 47 já, o árbitro prometeu o jogo até 51, só que dos 45 aos 47 a bola não rolou pro atendimento aos jogadores do gramado. Tá 0-0, teremos prorrogação ainda, será que teremos pênaltis para decidir o campeão da Copa Libertadores da América? Vamos aguardando. O Everton de pé direito, manda a bola pro campo de ataque, vai subir a zaga do Santos com o Lucas Veríssimo, cortou de cabeça, mas aí fica ali assim, se estranha com o Rony, o jogo tá parado, a falta pro time do Santos na entrada da área. Coração de torcedor bate sempre com muita emoção. Consulte um cardiologista e curta o futebol numa boa. Instituto de Cardiologia, 50 anos, o Hospital do Coração dos Gaúchos. Responsável técnico, doutor Glauber Ciorini, CRM 13493. O jogo segue parado, o jogo segue lento. 48. Teremos mais. Será que serão 30 minutos lentos assim? De jogo parado também? Ó, tem mais uns. Tem mais 3 para entrar no Palmeiras e 2 no Santos. Tem aquela regra da prorrogação, então tem mais 4 para entrar no Palmeiras e 3 no Santos. Dá pra mexer bastante coisa aí. Dá pra mexer bastante, dá pra movimentar um pouco mais o jogo. A bola voltou lá pro goleiro Everton, goleiro do Palmeiras. Tá na risca da grande área, espera a movimentação de seus companheiros. O Wellington até ameaçou chegar perto ali, ele preferiu segurar. E aí sai da área o Everton, vem carregando, tentando carregar o time do Palmeiras agora em direção ao campo de ataque. Vai experimentar o chutão o Everton, de pé direito. É o que ele faz, manda a bola em direção à área da equipe do Santos. Subiu o Pará, não conseguiu ficar com a bola, mas o árbitro entendeu que foi falta do Rony em cima do Pará. O Pará tem enlouquecido aí, Gutierre. É, o Pará tá reclamando, é aquele duelo, né, Pfeiffer? Desde o início do jogo, a disputa sempre com o Rony, o Lucas Veríssimo tá ali também reclamando, e a bola é do Santos. Falta pro Santos, é no campo de defesa, falta de ataque, a falta cometida pelo Rony, 49,5, mais um, dois pra bola rolar, não sei se ele vai acrescentar ainda mais minutos pelo tempo que o jogo ficou parado, depois que ele levantou a placa dos 8, e aí fica pelo árbitro. Tá parado de novo, né? Tá parado de novo, o jogo não andou, o jogo desde que subiu a placa de 8, o jogo não andou nem um pouco. Lateral pro time do Palmeiras, olha lá, a confusão do Marcos Rocha com o Cuca, hein? O Cuca segurou a bola... O Marcos Rocha veio para tirar a bola e acabou se chocando. Trabalharam juntos no Atlético Mineiro. E olha lá a confusão. O Alisson agora deu um empurrão no Marcos Rocha. Fechou o tempo. Vermelho pro Cuca. Cartão não, vermelho. Não é pro Cuca. Vamos ver para quem é no banco de reservas. Não, mas não tem ninguém atrás do Cuca pois no banco. Foi olhar também, o árbitro meio... É pro Cuca. É pro Cuca. Cartão vermelho pro Cuca. É pro técnico... Do Santos, ele ficou segurando a bola. Isso, ele segurou a bola, né, Guti? Isso, ele segurou a bola e o Marcos Rocha foi tirar dele, acabou caindo ali o Cuca. E aí, o cartão vermelho pro treinador do Santos. A dupla que se desentendeu agora, juntos foram campeões de Libertadores em 2013. É forte a imagem do Marcos Rocha derrubando o Cuca. O Cuca é um senhor e tal, aquela coisa toda. Mas o Cuca não tem nada que pegar a bola. Ele é técnico, não é gandula, né? Então ou ele deixava a bola passar, ou ele entregava a bola direto pro Marcos Rocha. E não foi o que ele fez. A TV confirma a expulsão pro Cuca. Ele não precisava ter prendido a bola como prendeu. É forte a imagem do Marcos Rocha derrubando o Cuca. Não precisava. Tem que levar cartão o Marcos Rocha por isso também. Agora o Cuca, técnico de uma das equipes em campo, ele não pode segurar a bola. Ele não é gandula para fazer isso. E muito menos para parar o jogo. Então também não tinha nada que ter que segurar a bola como segurou. É, o que o Cuca alega é que ele tava pegando para devolver, mas é como disse o Cristiano, não tem que pegar. Não, ele não tava, né? Até porque ele pegou a bola e quando o Marcos Rocha ia pegar, ele escondeu a bola do Marcos Rocha. E agora o replay mostra que é claramente pro Cuca. O vermelho tá fora, o técnico do Santos. O Cuca chega a olhar pra trás pra ver se tem alguém atrás dele recebendo o cartão vermelho. E depois ele fala assim, ó. Vai pro VAR, por favor. É, agora ali a conversa do Cuca com o Marcos Rocha. O Marcos Rocha ali reclamando que o Cuca segurou a bola. O Marcos Rocha veio na pressa pra tentar cobrar o lateral. Bom, teve outro cartão no bolo, não sei pra quem foi, né? Ele tá chamando o Marcos Rocha, ó. Patrício Lustô chama o Marcos Rocha e cartão pra ele aí, Gutiérrez. Amarelo pro Marcos Rocha, camisa 2 da equipe do Palmeiras. Bom, então mais um cartão amarelo no jogo. O jogo no finalzinho, o jogo tá lento. O jogo tá tenso. E agora confusão. Vai ter que sair, o Cuca chama o Marcos Rocha, eles se abraçam ali. Eles se abraçam. E aí a conversa. Bom. É, vamos lá. É, o técnico de futebol, eu achei. É, o Cuca não tinha nada que fazer o que fez. E o Cuca quer VAR, né, Cristiano? O Marcos Rocha também. É isso aí. O Marcos Rocha também não tinha nada que fazer o que fez. O único exagero que eu acho dessa confusão toda. E teve mais um, amarelo pro Soteldo. Pareceu isso, né? Amarelo pro Soteldo, que deve ter reclamado, né, ali no meio. É, o único exagero que eu achei foi o vermelho pro Cuca. Porque, e agora o Cuca vai para as cadeiras do Maracanã, né? E vai ser ali. É, ele vai terminar o jogo na arquibancada. Vai nas cadeiras do Maracanã, junto com os torcedores, os convidados por ali, né? Não foi pro vestiário, ficou na arquibancada. Já que técnico pode levar cartão amarelo, o juiz podia muito bem dar o amarelo pro Cuca e não o vermelho. O único exagero que eu achei foi o vermelho pro Cuca. Mas repetindo, o Cuca não tinha nada que pegar a bola e trancar o jogo, como fez. Vamos lá, eu acho que o amarelo cabia. Recomeçou o jogo, o Alisson tentou o campo de ataque, subiu o Gustavo Gomes, cortou de cabeça, sobrou no Patrick de Paula. Já temos 53 minutos desse segundo tempo, é a final da Libertadores. A bola colocada para Rony, Rony vai mandar para dentro da área. No segundo pau, a cabeçada, é gol do Palmeiras! Segundo tempo, o Palmeiras faz o gol com o improvável Breno Lopes, artilheiro pelo Juventude ao longo de toda a Série B do Campeonato Brasileiro. Sai do Juventude para entrar para a história do Palmeiras, para entrar para a história da Sociedade Esportiva Palmeiras, o Palmeiras de Ademir da Guia, o Palmeiras de São Marcos, o Palmeiras que vai conquistando o bicampeonato da Libertadores. Breno Lopes bota o Palmeiras na frente. Muito perto do título, quase, quase com o título. O bicampeonato da Libertadores, por enquanto, é do Palmeiras. Breno Lopes, o cara do gol, Palmeiras 1, Santos 0, Gutierrez. A junção de futebol e destino são impressionantes. Até ontem, Breno Lopes, na Série B do Campeonato Brasileiro e fazendo uma boa Série B, Abel Ferreira havia argumentado que única contratação que o Palmeiras fez com o Abel Ferreira no comando da equipe foi de Breno Lopes. Rony, de longe, já no finalzinho, tentando, cruzou a bola na área, quase que despretensioso, mas a bola foi no segundo pau. E aí estava ele, predestinado, Breno Lopes, cabeceou perfeitamente no ângulo do goleiro John, sem dar chance para o goleiro do Santos. E bem no finalzinho, Breno Lopes pode estar marcando o gol do título do Palmeiras. Breno, Palmeiras 1, quase bicampeão da América, Santos 0, Cristiano. E que temporada para esse jogador que atuava na Série B pelo Juventude, que ontem subiu para a Série A e hoje está sendo campeão da Libertadores com um gol dele no finalzinho. O cronômetro marca quase 100 minutos do segundo tempo. E ele subindo para cima do Pará, que fazia um grande jogo, um bom cruzamento, os times já pensando na prorrogação, as trocas pensando na prorrogação, e o Breno Lopes, que entrou há pouco descansado, com mais fôlego, com mais pique, aparecendo na segunda trave, pulando mais do que o Pará e cabeceando consciente. no canto oposto, pegando fora do lugar o goleiro John, que nem reação conseguiu esboçar para fazer o gol do Palmeiras. Mais uma vez, a Libertadores decidida na prorrogação, nos acréscimos, no finalzinho. E o Palmeiras vai sendo bicampeão, Rodrigo. Nascido em 1996, no dia 24 de janeiro, Breno Lopes faz o seu segundo gol com a camisa do Palmeiras, o primeiro da Libertadores, gol que vai dando bicampeonato para o Verdão. 56 do segundo tempo, Felipe Melo entrou agora no finalzinho, vai acabar o jogo, o Palmeiras vai conquistar a Libertadores e o Santos vai para ataque. O Santos tem a bola, chegada na frente, botou na frente, o Santos tentando chegar nesse finalzinho, a bola tá dentro da área, Soteldo saiu para não atrapalhar, vai pintar o cruzamento, Gustavo Gomes cresceu, era o Luan que crescia para cima da marcação, a bola foi para fora, é lateral pro Palmeiras. A Sociedade Esportiva Palmeiras vai conquistando o título da Libertadores, o Palmeiras de Abel Ferreira. Se a Libertadores, uma das últimas Libertadores, a Libertadores voltando a ser de um técnico português, já foi de Jorge Jesus, tá sendo de Abel Ferreira. Tem falta pro Palmeiras no campo de defesa, vai terminar o jogo, o técnico com Abel Ferreira tá enlouquecido, vai receber cartão também aí, Gutierre. É, vai ter cartão, é pro jogador do Santos, Alisson, capitão do Santos, fez a falta em cima do Luiz Adriano, claro que o Luiz Adriano dá uma valorizada e cartão amarelo pro camisa 5 do Santos. O Palmeiras vai conquistando o título, o Palmeiras vai ser o campeão da Copa Libertadores da América, bicampeão da Libertadores, 1999 com Luiz Felipe Scolari, 2021, mas no jogo do campeonato de 2020 com Abel Ferreira e com o herói Breno Lopes, ex-jogador do Juventude, da Série B para a história, para chegar na Libertadores e ser campeão. A bola colocada para o ataque da equipe do Palmeiras, todo mundo pede o fim do jogo. A bola volta para o time do Palmeiras com o Patrick de Paula. Ele para, espera a marcação, chega, faz o toque pelo lado, troca passes do time do Palmeiras. Lançamento feito pelo lado, o Palmeiras chega de novo, vai pintar o cruzamento em cima do Marinho, que afasta para a equipe do Santos. O Santos agora vai tentar partir para o contra-ataque. Felipe Melo chega rasgando, dá um bico na bola, acaba tirando, é lateral para a equipe do Santos, informa Gutierre. Rapidinho, saíram Rafael Veiga e também o Rony, entraram Felipe Melo e Alan Empereur. Os dois jogadores já em campo pelo Palmeiras. Felipe Melo faz o toque pelo lado, o sinal já marca 59. Terminou! Apita o árbitro! O Palmeiras é o campeão da Copa Libertadores da América! O Palmeiras é o melhor time da América no encerramento da temporada de 2020. O Palmeiras do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras é o campeão da Copa Libertadores da América. Muita emoção ao viverde no gramado do Maracanã. Muita festa do Palmeiras no gramado do Maracanã. Em uma Libertadores que não teve público como o futebol no mundo todo, em função da pandemia. Numa Libertadores que teve pontos de interrogação a todo momento. Teremos competição? Ela vai seguir? Ela vai voltar? E o Palmeiras foi acreditando. O Palmeiras foi chegando. E na grande decisão, 53 minutos do segundo tempo. Foi nesse tempo, 53 minutos do segundo tempo, que Breno Lopes, atacante do Juventude em praticamente toda a Série B do Campeonato Brasileiro, entrou no segundo tempo para entrar para a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Breno Lopes marcou o gol de cabeça para o fundo da rede e dando o bicampeonato da Copa Libertadores da América para o Palmeiras, o representante sul-americano no Mundial de Clubes da FIFA. O Palmeiras é campeão, Gutierre Sanches. Jogadores, claro, do Santos chorando, mas os do Palmeiras enlouquecidos. Agora já tem convidado, torcedor, todo mundo se agarrando, parente, todo mundo dentro do gramado enquanto o palco é montado. E o Palmeiras chega à sua segunda Libertadores. Palmeiras que foi vice em 61, 68 e 2000 e campeão de 99. Agora o Alisson ali acaba consolando o Soteldo, mas a festa do outro lado, a festa dos jogadores do Palmeiras, bicampeão da Libertadores, Pfeiffer. Palmeiras dos meus amigos Cícero Souza, o gerente de futebol, esse que agora de joelhos atravessa o gramado, o meu amigo, meu grande amigo, meu irmão Rogério Godoy, treinador de goleiros do Palmeiras, que saiu de forma injusta do Grêmio Futebol Porto Alegrense para ser campeão da América no Palmeiras. Ele que já foi campeão da América com o Grêmio, agora é campeão da América com o Palmeiras, atravessa o gramado. Ele, vou te dizer mais, ele tem problema nos dois joelhos. Ele não podia estar fazendo isso que ele está fazendo. E atravessa o gramado de goleira a goleira, de joelhos. De joelhos, Rogério Godoy, o Rogerião, Cícero Souza, Andrei Lopes, o Cebola, um grupo de gaúchos no Palmeiras, meu irmão Haroldinho Santos, que participou hoje mais cedo no Esperando o Futebol, comemore. Luiz Grisolho, diretor comercial da Rádio Guaíba, comemora, Luizinho, esse título é teu, o Palmeiras é campeão da Copa Libertadores da América. Cristiano Oliveira, uma final que não teve tanta emoção em 80 minutos. Quase 90 minutos sem emoção. Tipo ano passado. Mas passou dos 90, Cristiano Oliveira. O que deu de emoção não tem brincadeira, Cristiano Oliveira. A Libertadores mais. Vai falar o Rony. Opa. Desculpa lhe interromper, Cristiano Oliveira. Vai falar o Rony em seguida para os canais Fox Sports e ESPN, falando do jogador do Palmeiras. Palmeiras. Na minha primeira entrevista eu falei que ia fazer história. Eu vim pro Palmeiras para fazer história. E eu tinha certeza absoluta que Deus era comigo, que no momento certo, na hora certa, as coisas iriam acontecer. E graças a Deus hoje não está sendo diferente. Tive o começo ruim, tive, mas eu dei a volta por cima. Eu sou um tipo do cara que eu nunca desisto do que eu quero. E com essa força de vontade é Deus que me dá. É Deus que me dá toda essa força para mim todo dia poder ir trabalhar. E levantar a cabeça e seguir em frente. E foi isso que eu fiz. Então, eu já estou muito feliz de estar fazendo história no Palmeiras. E espero a cada dia mais estar fazendo história com essa camisa. Esse Rony. Que é uma camisa que tem muito peso. E eu só tenho uma palavra a dizer. Anote aí. Vai ter gente que vai andar nu na Avenida Paulista. Porque teve gente que falou assim, ó. Teve gente que falou assim. Se o Palmeiras for campeão, eu ando nu na Avenida Paulista. Então, que isso saia na Band. Tá, isso sai na Band. Tá, então deixa pra eles lá, ó. Deixa pra eles lá. Não, deixa com as áreas dele. É a época das revanches de... Mas também o pessoal fala, né? Aí também acaba ouvindo depois. É, fala bobagem e agora ouve o retorno, né? Outra coisa que o... Só que aí nesse caso seria pro Santos, né? O Santos também bateu muito na questão dos 4% de chance, né? Que uma TV argentina lá deu. Agora é isso, parceiro. Falou bobagem e agora ouve a volta quando não quer. O futebol, ele é preciso. Ele é definitivo nas suas ironias. O Palmeiras passou... Vamos com o Breno Lopes, desculpe interromper de novo, Cristiano Oliveira. Não, vamos lá. Alguma vez passou pela sua cabeça fazer o gol do título numa final de Libertadores? Ah, acho que a partir do momento que eu aceitei esse desafio, a gente tem que ter preparado para todas as coisas, né? Então, o staff do Palmeiras todo me deu confiança. Quando eu cheguei, havia muita desconfiança no meu nome. E hoje eu estou aí provando que eu tenho condição de jogar aqui. E o torcedor está de parabéns e vamos comemorar agora. Como vai ser olhar para sua família hoje? Ah, não tem como. Minha mãe está chorando demais ali, meu pai. É um dia inesquecível, vou comemorar. Um beijo para todo mundo, Breno. Um beijo para minha mãe, meu pai que está aqui, minha irmã que está em Joinville. Toda a minha comunidade, né, do São Bernardo, Belo Horizonte, que está acompanhando também. São Bernardo é campeão da Libertadores. Aí o Breno Lopes. Mais aí o Breno Lopes. Agora não, só pra eu saber. Bom, agora aqui. Vamos deixar o Cristiano Oliveira completar o raciocínio dele aqui, depois a gente vem mais com os personagens do jogo. Aqui é rápido, e o raciocínio tem a ver com o Breno Lopes, porque o futebol ele tem nas suas ironias alguns tiros que são certeiros. O Palmeiras passou anos e anos trazendo jogadores caríssimos, contratando medalhões, assim, a peso de ouro. E quis o destino, ironicamente, que o Palmeiras vencesse sua Libertadores, que era o grande objetivo, no ano em que ele mais valorizou a base e lançou jovens como Danilo, como Gabriel Menino, como Gabriel Verón, que nem tá no time, tá machucado, como o Patrick de Paula, e tivesse conquistado com o gol de um jogador que ele achou da Série B, que foi o Breno Lopes, e não com aqueles vários medalhões que ele contratou e que não deram certo nesse meio tempo. O futebol, ele é caprichoso com as suas ironias. O Palmeiras é campeão da Copa Libertadores da América. Palmeiras é bicampeão da Copa Libertadores da América. Um Palmeiras de Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Vinha, Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rony, Luiz Adriano. E ainda entraram Patrick de Paula, Alan, Felipe Melo e o herói do título, Breno Lopes, o herói do título da equipe do Palmeiras. O Rodrigo Ramos, o Palmeiras agora tem como seu próximo compromisso o Mundial de Clubes no Catar, Rodrigo Ramos. Exatamente, o Palmeiras vai para o Mundial de Clubes do Catar e tem a chance de conquistar o seu segundo Mundial pelo lado da visão palmeirense da história e pelo lado da maioria das pessoas conquistar o primeiro Mundial, o fato é que seria o primeiro Mundial FIFA. Já estão confirmados no Mundial o Lequia, o Al Ahly, o Tigres, o San Hyundai, o Bayern de Munique e agora o Palmeiras que vai direto para a semifinal do Mundial, de domingo, dia 7 de fevereiro, às 3 da tarde, está marcada a partida do Palmeiras. É o Palmeiras, o representante sul-americano e o representante brasileiro no Mundial de Clubes no Catar. O Palmeiras, bicampeão da Copa Libertadores da América. Gutierrez Sanches, você trazia antes as informações. Dois jogadores do Santos se despediram hoje, portanto. Exatamente. Diego Pituca, que vai para o Japão, Kashima Antlers, e o Lucas Veríssimo, que vai para o Benfica de Portugal. É o técnico Cuca, que já foi campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro, agora fica no vice-campeonato com o Santos. Diga, Rodrigo. Mais Breno Lopes, agora no outro canal. Não? Não temos o Breno Lopes, desculpa. Vai ver. Diga, Gutierrez. Eu cheguei a falar no depoimento, mas é muito curioso isso, né? Porque a pergunta feita ao Abel Ferreira era sobre a diferença de investimento. Palmeiras é um dos clubes, se não o mais, junto com o Flamengo, dos clubes mais ricos do Brasil. E claro que o Abel chegou e muitos jogadores já estavam no grupo rico do Palmeiras. E ele argumentava que a única contratação foi a do Breno Lopes. E ele ainda brincou, jogador da segunda liga, que vocês chamam da Série B. Foi a única contratação do Palmeiras desde que eu cheguei. Hoje, Breno Lopes marcou o gol do título da Libertadores. Aí a informação aí do Gutierrez Sanches. Vamos às escolhas aqui do Futebol Guaíba, enquanto a gente aguarda a taça ser entregue para o capitão Gustavo Gomes, que queria fazer história junto com Arce, né, que foi campeão pela equipe do Palmeiras. Ele queria ser um paraguaio a fazer história com a camisa do Palmeiras. Tá aí. Fez história o paraguaio Gustavo Gomes, o capitão da equipe do Palmeiras. Ele daqui a pouco vai levantar a taça de campeão da Libertadores. Enquanto isso, vamos às escolhas aqui do Futebol Guaíba com o Cristiano Oliveira. Vamos começar com o melhor em campo, o craque do jogo da decisão, Cristiano. Uma final de Libertadores. Vai virar o jogo mais importante do continente no ano. Uma final de Libertadores não tem lógica. Não vou eu aqui, o comentarista chato, trazer os meus números para dizer que o Rafael Veiga fez não sei o quê, para dizer que o Gustavo Gomes jogou muito, para dizer que o Luan jogou demais ou que o Pará vinha bem até o gol. Os caras foram campeões com 1-0. Não importa se o cara entrou no finalzinho do jogo ou não, o melhor em campo é o Breno Lopes, o cara que fez o gol do título. Gutierrez Sanches, o melhor em campo. O cara que saiu da segunda liga, como disse o Abel Ferreira, para fazer e até um belo gol de cabeça consciente. Para mim, Breno Lopes. É o decisivo, né? O jogador decisivo. O jogador que entra e define um jogo quando esse jogo já parecia se arrastando para mais 30 minutos e que seria arrastado mesmo. Para mim também, Breno Lopes é o cara do jogo, é o melhor em campo, é o craque do jogo, é o Breno Lopes. Agora, acho que é meio proforme, mas vamos lá. O lance do jogo, Cristiano Oliveira. Aquele que não votar no gol do título, fale agora ou cale-se para sempre, né? Gutierrez Sanches. Não tem nem jeito, né, Pfeiffer? E foi um belo gol, né? Aqueles gols de cabeça que a gente diz que são bonitos. Pra mim, o gol do Breno Lopes. O gol do Breno Lopes, ele é o lance do jogo aqui no Futebol Guaíba. Vamos aguardando apenas o protocolo, a cerimonial agora da premiação. Legal, no Maracanã. A ironia do Lucas, nosso ouvinte aqui, ó. Dois anos seguidos com técnico português campeão. Lucas aqui no Twitter. Já pode mudar o nome para Colonizadores da América. No ano anterior, a final foi em Madrid. Aí, a Espanha foi uma grande colonizadora da América. E depois, agora com dois portugueses que colonizaram o Brasil, Jesus e Abel Ferreira, pode mudar para colonizadores da América. Lá em Santa Catarina, a Rádio Fronteira de Dionísio Cerqueira, a Rádio Tchebagual.com de Blumenau, a Rádio Oeste Esportes de Campo Herê. Também está todo mundo ligado aqui no Futebol Guaíba. Lá no Paraná, a Rádio Aquarela de Realeza, a Rádio Atlântida de Marechal Cândido Rondon, a Rádio Educadora de Marechal Cândido Rondon e a Rádio Matelândia de Matelândia. O Marinho está recebendo um troféu ali, Gutierre Sanches. Foi premiado o Marinho. Eu não consegui ver o que é o troféu que ele recebe naquele momento. Melhor do torneio. Melhor da... E acho que é justo, né, Cristiano Oliveira? Ah, é justo. Fez uma baita Libertadores, Marinho. Foi muito bem, Marinho. E agora ele cumprimenta e parabeniza tanto o Everton quanto o Rony. O Marinho ali num gesto muito bonito. É, eu tô recebendo agora, fui buscar meu protocolo de novo, aquele que eu recebi antes do jogo. Cristiano Oliveira. Então, os destaques serão premiados primeiro. Os árbitros serão premiados também. É, e depois a premiação para o vice-campeão e para o campeão. O artilheiro é de fora, não é daqui, né? O Rodrigo Ramos trazia ao longo da jornada. O artilheiro não é brasileiro, né? O Fidel Martínez do Barcelona de Guayaquil. O Palmeiras vai com dois capitães, ó. Vai com o Felipe Melo e com o Gustavo Gomes. Ele se aproxima da taça, eles olham para a taça, mas La Copa Semire não se toca por enquanto. É, mas agora a não ser que seja campeão. A não ser que seja campeão, mas é que não é o momento ainda. É uma outra coisa, né? Estão recebendo ali do patrocinador. Ali uma premiação do patrocinador. Então os capitães, Gustavo Gomes e Felipe Melo, vão levantando a taça oferecida. A taça não, né? É tipo uma salva de prata. Uma salva de prata oferecida pelo... Felipe Melo faz sinal, calma, que é aquela outra que a gente vai levantar, calma. E agora vai começar a premiação... agora os cartolas pra, que se posicionam. Só pra não deixar passar aquela bronca lá do. Quem é que falou do cara de andar pelado? Foi o Rony ou foi o Rony? Foi o Rony. Quem disse foi o Marcelinho Carioca, ex-jogador. Então, como jogador, adorava tremer em decisão, né? Exatamente. O cara que amarelava em decisão, Marcelinho Carioca. Eliminado em duas Libertadores seguidas pro Palmeiras nos pênaltis. Ele foi mal na cobrança. É, isso aí. Palmeiras de São Marcos, né? Palmeiras foi campeão daquela Libertadores 99, passando pelo Corinthians com o Marcos pegando o pênalti do Marcelinho. E aliás, na semifinal de 2000 também passou pelo Corinthians nos pênaltis, aí acabou perdendo a final pro Boca. Aliás, uma injustiça que se faz com o Marcos, muitos querem manchar a história do Marcos pela falha contra o Manchester United no Mundial, né? Isso, aquele cruzamento da esquerda, aquele falho, o Rakim faz o gol. É, mas a história do Marcos no Palmeiras, ela é impressionante. Uma história fantástica. O que ele, né, conquistou com o Palmeiras é impressionante. O Marcos é um cara que, mesmo campeão do mundo com a seleção brasileira 2002, e ele rebaixado com o Palmeiras naquele ano, ele não quis, ele tinha um acordo para jogar fora do Brasil, na Inglaterra, se não me engano. Ele melou o acordo porque ele não queria abandonar o Palmeiras na Série B. Bom, agora os árbitros, eles são agraciados também, recebem uma premiação os árbitros da partida, o árbitro argentino Patrício Lustô. De uma maneira geral, Cristiano Oliveira, arbitragem tranquila do Patrício Lustô? Tranquila, a arbitragem argentina, para mim, pelo menos há muito tempo, ela dá um banho na brasileira, ela é tranquila, que, né? Olha que curiosidade, a gente não teve as complicações de VAR, né? Não teve, certamente o VAR até foi acionado, eu acho, do, né, Cuca, mas não precisa fazer aquele escândalo todo que os brasileiros... O juiz brasileiro gosta de gritar e ergue o braço, alguns, é claro que não são todos, mas querem aparecer mais que o jogo. Patrício Lustô, num jogo que começou pegado, jogo difícil de apitar, ele conseguiu controlar. Pra mim, exagerou na expulsão do Cuca, podia dar amarelo pro técnico do Santos. Mas, tirando isso, uma atuação bem tranquila do Patrício Lustô. E, Pfeiffer, um detalhe... Claro, a gente faz o papel de chato, né? Mas a gente também tem que informar. O protocolo contra a Covid-19 foi pro saco agora, né? Foi pros ares, tá todo mundo se cumprimentando, até os árbitros recebendo a medalha pela final. Aperto de mão, abraço, tá? O Rogério Caboclo junto do presidente Alejandro Domingues, o Rogério Caboclo, presidente da CBF. Ah. Ali já tem aperto de mão, abraço, tudo mais. Alguns dá o soquinho e dá um abraço. Aí não dá pra entender. Que bom que é o Rogério Caboclo, né? Se fosse o Marinho, tava perdido uma medalhinha no meio do caminho. Ia ter uma medalha no bolso. José Maria Marinho, que numa Copa São Paulo, pra quem não entendeu a ironia, embolsou literalmente uma medalha de campeão do Corinthians na ocasião. Olha aqui, tem alguns pontos importantes nessa premiação, nessa solenidade, que é o seguinte: é proibido crianças no pódio, os jogadores não podem levar seus filhos que estão nesse momento aí na arquibancada. Não pode colocar camisa diferente, tem que estar com a camisa do time. Mas vários colocaram a bandeira por cima, né? Mas na hora da premiação, quando for entregue a premiação, não pode. E se não cumprir esses dois itens, é uma falta gravíssima e vem uma multa pesada por parte da Comebol. E a Comebol gosta de aplicar multa, né? Gosta. Se tem uma coisa que a Comebol gosta de fazer, é aplicar multa. Eles gostam. Bom, encerrada a solenidade ali com os árbitros, agora os jogadores do Santos vêm para receber as medalhas do vice-campeonato. Pfeiffer. Diga, Rodrigo. E confirmando que com esse resultado, a vitória do Palmeiras na Libertadores, 28 de fevereiro e 7 de março, as finais da Copa do Brasil envolvendo o Grêmio e Palmeiras. Esse é um ponto importante, Cristiano, pro que a gente Grêmio colocava maravilhoso antes. Isso, né? O Grêmio agora ganha praticamente um mês. Não sei se pode recuperar o Jeromel nesse período, acho que não. Acho difícil, né, pelo prazo que deram de 6 a 8 semanas. Se bem que 6 semanas fica nesse prazo, né? Fica. No jogo da volta, sim. No cenário otimista, o Jeromel poderia voltar nesse período. Então daqui a pouco é algo que o Grêmio pode mirar. Mas é maravilhoso pro Grêmio isso, porque primeiro, com a bola terrível que vem jogando o Grêmio só ganha a final da Copa do Brasil se mudar drasticamente. Pra mudar drasticamente, precisa de tempo. E agora o Grêmio vai ter esse tempo. E outra, Palmeiras acaba de ser campeão da América. Já entrar de sangue doce, não. Mas se for campeão do mundo, aí a Copa do Brasil vira troco pro Palmeiras. Então daqui a pouco até nisso pode ser benéfico pro Grêmio. E outra, né? O Santos podia passar o Grêmio, chegar a 4 Libertadores e ser o brasileiro o maior campeão da competição. Como ele perde a final, o Santos continua com São Paulo e Grêmio, como maiores campeões da Libertadores. São 23 jogadores, mais 8 membros da comissão técnica e mais o presidente do clube. São esses que serão premiados, tanto do Santos agora, que está recebendo, os jogadores estão recebendo a medalha do vice-campeonato, quanto dos jogadores do Palmeiras, o campeão da Copa Libertadores da América. Cristiano Oliveira, o Santos fez uma campanha digna, fez uma campanha justa, e é um justo vice-campeão da Copa Libertadores. É um justo vice-campeão, né? A campanha que fez o Santos, poxa, o Santos eliminou na fase de grupos, ou na verdade, eliminou no meio do caminho a LDU, que é a campeã da Libertadores, eliminou o Grêmio, que é tricampeão da Libertadores, eliminou o Boca, que é penta, o hexacampeão da Libertadores, e teve mais um campeão que o Santos passou na fase de grupos também. Olímpia. O Olímpia do Paraguai, que tem 3 títulos, né? Então o Santos eliminou 4 campeões de Libertadores pelo caminho. Foi um caminho complicadíssimo que teve o Santos. O Palmeiras pegou uma fase de grupos mais tranquila, só que no mata-mata também foi pegando gente grande, também foi pegando gente graúda, especialmente o River Plate, né, que é o atual vice-campeão e que o Palmeiras eliminou. Perdeu em casa, é verdade, mas ganhou de uma forma envolvente na Argentina. Então a final, do jeito que foi, acabou valorizando o título do Palmeiras, porque o Santos em nenhum momento deu pontapé, em nenhum momento apelou para a violência e valorizou. Foi um jogo não muito emocionante na maior parte do tempo, é verdade, mas o final foi eletrizante. A questão é que foi um jogo muito tático, um jogo muito estudado, um jogo muito retraído boa parte do tempo, mas que no final aconteceu tudo o que podia acontecer. A boa atuação, a boa campanha do Santos, ela valoriza o título do Palmeiras. Lá no Paraná, a Rádio Menina de Pranchita, a Rádio Jornal São Miguel de São Miguel do Iguaçu, a Rádio Web Cidade de Francisco Beltrão e a Rádio Extra FM de Chopinzinho. Todo mundo também ligado aqui no Futebol Guaíba. A comissão técnica do Santos também vai sendo premiada neste momento, recebendo as medalhas do vice-campeonato. Os jogadores do Santos acho que até já deixaram, né, Gutierrez? Pela imagem aérea que a gente vê agora, os jogadores do Santos até já deixaram o gramado, né? Eles receberam as medalhas ali de vice-campeões e agora já estão deixando o gramado, indo pro vestiário. E agora vai começar, eu imagino, já a premiação ao Palmeiras. O campeão da Copa Libertadores da América é o Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras que fez um alto investimento e que em determinado momento começou a olhar o que tinha em casa. E aí vem Gabriel Menino, vem Patrick de Paula. E aí com o Luiz Adriano, diga. Temos Marinho ao seu comando. Vamos com o Marinho. Vamos com o Marinho, então, vai responder sobre a premiação de melhor jogador e também sobre a decisão contra o Palmeiras, a derrota do Santos. Eu fico até sem resposta, sabe, porque era o último lance e acabamos ali no cruzamento do Rony, né, numa felicidade, o atacante deles conseguiu fazer o gol. Mas não tem como a gente ficar lamentando muito, sabe? Foram duas equipes que chegaram por méritos. Eu sonhei em estar aqui. Sonhei em dar o título para a nação santista, sabe? Eu me preparei muito, saí de rede social para me concentrar. Hoje eu não consegui ser o Marinho, sabe? Mas eu entendo uma coisa. Os planos de Deus é totalmente diferente do meu. E eu fico triste porque eu não consegui ajudar tanto meus companheiros, sabe? Mas eu entendo que a gente lutamos até o final. É uma família que passamos por muita coisa, desacreditado por muitos. Mas ninguém vai tirar da gente que somos vencedores, sabe? Então eu agradeço toda a nação, todo mundo que torceu por nós. E fico triste por não levar esse título, sabe, para os torcedores que merecem. É vida que segue, continuamos trabalhando e vestindo a camisa, honrando a camisa e peço desculpa ao torcedor, sabe, porque esperou muito de mim. E talvez eu levo muito isso porque eu sei o peso que eu carrego nessa camisa. E fico triste por não conseguir ser o Marinho que eu vinha sendo. Marinho, que lição que dá pra tirar? Aí o emocionado Marinho. Emocionado Marinho e ele é um jogador que ele se entrega mesmo, né? E ele é polêmico e dá declarações às vezes que às vezes sai do tom, às vezes parece que ele não tem noção do que ele tá fazendo. Aconteceu no Grêmio, né? Ele se envolveu em algumas questões de rede social que era, dava a entender o seguinte, olha, esse cara aí tem um parafuso a menos. Que ele era meio biruta, né? É. Sempre foi assim, o próprio Marinho deu outras declarações já na sua carreira, em que ele valoriza muito o Sampaoli. O Sampaoli foi o cara que, comandando ele no Santos 2009, foi o cara que, segundo o próprio Marinho, fez dele um jogador de futebol. O cara pra entender que é legal virar meme, aquela coisa do sabia não, quando ele tava suspenso, sabe? Aquelas entrevistas engraçadas do Marinho, mas que tornavam o Marinho menos jogador e mais personagem. E segundo o próprio Marinho, o Sampaoli foi o cara que transformou o Marinho em menos personagem e mais jogador, que deu essa guinada na carreira do Marinho. Hoje ele não foi bem, é verdade, mas o jogo de hoje não pode eliminar a estupenda temporada que fez o Marinho. Ele não foi bem, não é porque ele não quis, é porque ele foi muito bem marcado contra um time que respeitou demais o Marinho. E justamente por respeitar, montou um esquema de marcação em que a marcação dobrava e às vezes triplicava no Marinho, porque sabe que ele é um diferencial. Então o Marinho, ele deixa de ser personagem e passa a ser jogador de altíssimo nível com o Sampaoli, se mantendo com o Jesualdo, se mantendo com o Cuca e sendo hoje o grande nome do Santos, vice-campeão da América. Um clube que sofreu processo de impeachment, que não pode contratar, que não tem dinheiro, que tem briga interna. Isso não é pouca coisa. Jogadores do Palmeiras já com as medalhas no peito. Andrei Lopes está por ali. Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras. Vai também, recebe abraço ali do Alejandro Domingues, o presidente da Conmebol. Daqui a pouco vai aparecer um Luxemburgo para dizer que o time que montou foi ele, né? Daqui a pouco vai aparecer o professor. É, agora, agora chegam os capitães. Agora chegam por ali os capitães. O Felipe Melo e o que jogou, Gustavo Gomes. Gustavo Gomes conversa também com o Alejandro Domingues, o presidente da Conmebol. Felipe Melo passou por uma lesão gravíssima e voltou agora para esses últimos jogos do Campeonato Brasileiro e se recuperando para entrar nesse finalzinho de jogo da Libertadores. E o português Abel Ferreira, conquistando a sua Copa Libertadores da América, o técnico português, seguindo os passos de Jorge Jesus, recebendo também a Copa Libertadores da América. Meu amigo Cícero Souza por lá, Andrei Lopes, o Cebola por lá, Andrei que por um tempo também foi esse técnico do Palmeiras. quando o Palmeiras teve umas trocas de treinadores, em algum momento do ano, o Andrei Lopes também foi o comandante desse time. Botou a casa em ordem também em alguns naquela momentos. Naquela transição, ele perdeu um jogo assim que saiu o Luxemburgo, que ele tentou reproduzir o time do Luxa, e aí depois, quando ele colocou o time com a cabeça dele, aí o Palmeiras começou a jogar. Ele ajudou muito o Abel Ferreira na chegada aqui ao Palmeiras. E agora a taça está nas mãos do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, ao lado de Maurício Gagliotti, o presidente do Palmeiras. A taça entregue aos capitães e vai ser erguida a taça. O Palmeiras é campeão da Copa Libertadores da América 2020. Programado em que a luta o aguarda. Dos campeões, a taça é do Palmeiras, o campeão da Copa Libertadores da América. Às 7:30 da noite do sábado, dia 30 de janeiro de 2021, a taça da Copa Libertadores da América está nas mãos do Palmeiras. Cristiano Oliveira, Gutierrez Sanches, a equipe da Guaíba volta em seguida com Jason Lisboa no vestiário da Guaíba, porque aqui vamos encerrando neste momento mais uma edição do Futebol Guaíba. Você acompanhou aqui na Guaíba a vitória do Palmeiras, o Palmeiras campeão da Copa Libertadores da América, com as reportagens do Gutierrez Sanches, os comentários do Cristiano Oliveira, no plantão o Rodrigo Ramos, na mesa de áudio o Leonel de Souza e agora Daniel Zucco, a coordenação de central de Davis Rodrigues, na central técnica o Celestino Neto, na produção Martin Moura, a coordenação de esportes do Carlos Guimarães e a gerência geral do Guilherme Balhar. Esse time que entrou em campo num oferecimento Banrisul Digital. Resolva o que quiser sem precisar sair de casa. Instituto de Cardiologia. Há 50 anos, o Hospital do Coração dos Gaúchos. Sindibancários, diga sim a quem defende você. E Fiat, conheça o Fiat Argo Trekking, o carro movido à adrenalina. Fica por aqui o Futebol Guaíba. Vem aí na sequência a repercussão do título do Palmeiras, o vestiário com o Jason Lisboa. E eu convido você para amanhã estarmos juntos a partir das 10 da manhã aqui no Concentração, falando de Campeonato Brasileiro, mas ainda repercutindo esse título do Palmeiras, o bicampeão da Copa Libertadores da América. Vem aí o vestiário com o Jason Lisboa. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite para você. Parabéns, Palmeiras! A partir de agora, no Futebol Guaíba. Vestiário. Jason Lisboa. Rony vai mandar para dentro da área. No segundo pau, a cabeçada. É gol do Palmeiras! Gol! Breno Lopes pode estar dando o bicampeonato da Libertadores pro Palmeiras! Gol do Palmeiras, 53 minutos do segundo tempo, o Palmeiras faz o gol com o improvável Breno Lopes, artilheiro pelo Juventude. Parabéns ao Palmeiras, campeão da Copa Libertadores da América 2020, a festa que segue no Maracanã. Final única, jogo no Rio de Janeiro entre dois paulistas e deu Palmeiras campeão da Copa Libertadores da América de 2020. Com um herói improvável, com o Santos chegando muito bem a uma final e a gente sempre ouve do treinador antes de grandes jogos. O time tem que estar focado, o time tem que jogar de forma inteligente, o time tem que estar preparado dentro e fora das quatro linhas. E aí o Cuca arma uma confusão na sua área técnica e segundos depois o Palmeiras marca o gol da conquista da Copa Libertadores da América. São as coisas da vida. Palmeiras campeão, classificado para o Mundial. Você já trouxe as datas, mas é importante repetirmos, porque o Mundial vai influenciar na decisão da Copa do Brasil, Rodrigo Ramos. Exatamente, Jason Lisboa. Com isso, as datas da final da Copa do Brasil ficam para o dia 28 de fevereiro e depois no dia 7 de março, as duas decisões, os dois jogos decisivos da Copa do Brasil, com perdão da redundância. O Mundial, que tem o Tigres do México, o San Yudai da Coreia, o Lekiwia, que eu não tenho a menor ideia se é assim que se pronuncia ou não, do Catar, e o Al-Ahli. Deve ser. E o Al-Ahli do Egito, confirmados, além do Bayern de Munique, que já está na semifinal, tem o Palmeiras, que estreia no dia 7 de fevereiro, às 3 da tarde. O Felipe Melo tá falando para os canais Fox Sports, campeão da América. Felipe Melo, vestindo a camiseta do Palmeiras. Ele fala, ele que ficou um bom tempo afastado dos gramados e agora tem banho de energético no Abel Ferreira. E Deus preparou o momento certo, foi aqui que tudo começou, né? Foi aqui que deu meus primeiros passos, aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, que eu fiz os meus primeiros jogos. E hoje eu entro pra história, para um grupo seleto de campeões da Libertadores. É, eu lembro há um tempo atrás, quando me fizeram uma pergunta, no primeiro ano ainda, que eu tava no Palmeiras, me perguntaram se eu me sentia ídolo. E eu falei, olha, pelo aquilo que a torcida faz, eu me sinto sim um ídolo. E tacaram pedra pra caramba. Hoje, eu entro de vez pra história do clube como um dos grandes ídolos, assim como o Everton, assim como o Gustavo Gomes, assim como o Luiz Adriano, assim como esse elenco. Hoje a gente mais uma vez marcou, carimbou uma história tão linda num clube tão grandioso que é o Palmeiras. Olha, eu não nasci palmeirense. E eu nunca fiz questão de esconder, mas eu me tornei palmeirense, eu vou morrer palmeirense. E eu glorifico a Deus por isso. Eu vou fazer o seguinte, põe a escuta nele aqui, tem um cara que quer falar contigo. Tá aí, portanto, Felipe Melo dando entrevista para os canais Fox Sports. A festa é bonita lá no Maracanã. Felipe Melo, que passou um período grande se recuperando de lesão, voltou o quê? Semana passada? Não, tanto é que ele entra hoje depois do gol, ele joga 3 minutos, na verdade. Ele entrou, né? Só para fazer tem umas parte, trocas, né? Que nem deu tempo de te informar, porque elas aconteceram ali, a toque de caixa depois do gol, foram entrando vários ao mesmo tempo, porque aí os dois técnicos que já se preparavam para a prorrogação, ali mudou tudo, né? Ali o Palmeiras começou a defender, aí entrou um zagueiro que eu nunca sei pronunciar, o Empereur. É mais fácil do que parece. No lugar do Rafael Veiga, entrou o Felipe Melo para defender o lugar do Rony ali. Foi um festival de defesa, porque não tinha o que fazer. E o Santos foi tentando colocar, não era mais o Cuca, que tinha sido expulso, atacante para tentar empatar o jogo. Mas aí já era no finalzinho, a cento e tantos do segundo tempo, né? Foi um jogo que guardou toda a sua emoção pro final, né? Agora, que espetáculo, né? O Breno, ontem à noite, comemorou o acesso do Juventude para a primeira divisão nacional. Que ano pra ele, né? E hoje ele não só comemora o título, como ele é o autor da façanha. Exato, ele não tá na lista do Juventude nem na lista do Palmeiras. Ele contribuiu para o acesso do Juventude e o título do Palmeiras. Hoje é do Palmeiras. Ele fez o gol. Ele fez o total, gol. Total. Gol aos 100 minutos do segundo tempo. Claro. Ele tá consagrado. E no caso do Juventude, como é a campanha que se constrói ao longo dos pontos corridos, ele também. Claro. E ele, eu acho que mesmo depois que saiu, ele seguiu sendo o artilheiro do Juventude. Ninguém chegou nele na Série B. Eu acho que ele terminou a B como goleador do Juventude. 9 gols, não estou enganado. Ele e o Dalberto tinham feito vários gols pelo Juventude. Custou 7 milhões de reais para os cofres do Palmeiras e dá uma vitória, faz um gol que para o Palmeiras vale muito mais do que esses 7 que ele investiu. Eu falava sobre isso, o futebol ele é caprichoso nas suas imperfeições e nas suas ironias. Vamos lá, vamos dar os nomes. Quando a Crefisa chegou ao Palmeiras com a Leila Pereira, ou quando tinha aquele presidente antes, Paulo que os caras, o Paulo Nobre, chamavam de playboy, porque ele é um cara ricaço e tal, campeão brasileiro. E quando eles começaram a despejar dinheiro do Palmeiras, o grande projeto era voltar a ser campeão da América e do mundo. E voltar a ser campeão da América e ganhar o mundo, porque a grande piada em São Paulo é o Palmeiras não tem Mundial. E é forte, embora o Palmeiras diga que tem a Copa Rio lá de 51, se não me engano. Mas enfim, aí eles que discutam entre eles. Palmeiras despejou dinheiro em jogadores caros. Palmeiras contratou jogador de seleção. Palmeiras investia milhões e milhões em medalhões, apostava em jogadores assim de grife. O Palmeiras achava que com grife ele seria campeão e isso não aconteceu. Chegou perto, mas não chegou uma semifinal, por exemplo, em Libertadores, mas não aconteceu. E aí quis o destino caprichoso do futebol, com todas as suas imperfeições e ironias, que o Palmeiras viesse a ser campeão da Libertadores num ano. Estamos em 21, a temporada é 20. No ano em que ele mais investiu na base, em que ele bota pro time Danilo, que faz um bom jogo na final, Patrick de Paula, que faz o gol do título paulista e entra no segundo tempo e joga bem, Gabriel Menino, que chega até a seleção brasileira, Gabriel Verón, que tá lesionado. No ano em que o Palmeiras mais aposta na sua base, ele é campeão da América. E aí o tapa de luvas da ironia caprichosa do futebol é a seguinte: o autor do gol do título não foi um jogador trazido da Itália, da Alemanha, da Espanha ou da Inglaterra a peso de ouro. Não é um medalhão trazido para lotar aeroporto. Não. Foi um jogador que o Palmeiras, com base em análise, em scout, em observação, foi buscar na segunda divisão do futebol brasileiro, que é o Breno Lopes. Então o futebol, ele é caprichoso nas suas ironias. No ano em que o Palmeiras menos tem medalhões e mais aposta na base, ele é campeão. E é campeão com um gol de um cara que estava aqui, do nosso lado, a 100 quilômetros de Porto Alegre, jogando uma Série B. Grêmio Inter não viram, Palmeiras viu, foi lá e buscou. O Breno, sim, foi o artilheiro do Juventude na Série B, com apenas 19 jogos, 9 gols, e o sexto maior artilheiro da Série B. Olha só, pra ver a importância. Ajudou e muito. Em 2015... Tava aqui do lado, Caxias do Sul. Não, e em 2015, 4 anos atrás, ele jogava na várzea de Belo Horizonte. O Breno Lopes. Então, nossa, o tempo passa. E ascensão meteórica. E agora pode jogar um. Quer dizer, vai jogar o Mundial. Pode ser campeão do mundo, né? Mas pode ser. Jogar o Mundial de Clubes. E eu tô lendo aqui também o Vinha, lateral, campeão com o Palmeiras hoje. 3 anos atrás, jogava no Uruguai, torneios do interior, nem nos grandes do Uruguai. Depois chegou no Nacional. Ele jogava. Então, realmente, são jogadores que despontam nesse momento e que ajudam o Palmeiras a conquista dessa glória eterna, que é o bicampeonato da Copa Libertadores da América. O Abel Ferreira conquista o primeiro título da sua carreira. É o primeiro dele? Começa bem, né? Poxa, começa com uma Copa Libertadores da América. E é aí, de novo, um português campeão da América. Vocês acham que pode, não digo abrir mercado, porque ele está aberto definitivamente, veio Jorge Jesus, veio o Abel, outros treinadores estrangeiros. Mas vocês acham que pode, daqui a pouco, os profissionais europeus olhar com outros olhos? Os caras vão lá e ganham Libertadores. O inverso, no caso, Libertadores tem importância, é um grande título. Porque é impressionante mesmo, né? Sim, é que na verdade, alguns europeus já estiveram no Brasil antes, né? Sem tanto sucesso, recente pelo menos. O Paulo Bento no Cruzeiro talvez tenha sido o primeiro, grande exemplo. Isso faz uns 6, 7 anos. Peseiro também teve aqui. E o Matthaus, embora numa... Não, ele entrou mais numa aventura, ele entrou numa porta, tipo aquele meme dos Simpsons. Exatamente, foi nisso que eu pensei. Mas não, o Jesus, ele entra campeão da América, campeão brasileiro. E o Abel Ferreira pode ganhar a Copa do Brasil, tá na final da Copa do Brasil, pega o Grêmio daqui um mês. 28 de fevereiro, daqui um mês. Então, assim, ele chega e tem resultado a curto prazo. O Abel Ferreira estreia no Palmeiras em novembro. Acho que 5 de novembro, uma coisa assim. Ele não tem 3 meses como técnico do Palmeiras. É muito pouco tempo. É claro que é muito jogo, porque os jogos são quarta, domingo, e às vezes até 3 jogos por semana. Mas é muito pouco tempo. Eu acho que aqui no Brasil, a gente já se deu conta. Vamos lá, nós já nos demos conta, o ano retrasado ainda, de que os nossos técnicos estão ficando para trás. Alguns dos nossos técnicos também se deram conta. Outros preferem dar soco e ponta de faca. Outros preferem ainda aquele discurso de que não, porque tudo isso que eles fazem, nós já fazíamos, aquela coisa meio luxemburguesca, assim, sabe? A gente sabe? Só não vê, né? Exatamente. Então, assim, alguns preferem ainda essa reserva de mercado, que é patética, na verdade. Outros já começam a perceber e começam a estudar e começam a buscar novas metodologias, enfim, buscar aperfeiçoar. E isso é legal. É óbvio que não é qualquer técnico estrangeiro que vai ser melhor do que qualquer técnico brasileiro. Isso aí é evidente. O Tite não é menos técnico do que, sei lá, o Até esqueci o português que o Avaí trouxe. Eu nem lembro qual o nome do cara que o Avaí trouxe e mandou embora depois de 2 meses. O Jesualdo Ferreira que o Santos trouxe foi um grande técnico há 10, 12, 13 anos atrás. Passou o tempo dele. Então, assim, não é todo estrangeiro. O Vasco trouxe aí o Ricardo Sapinto, que não rendeu nada demais ao Vasco. Então, não é todo claro estrangeiro. Que também, né? Ele pegou uma mão de obra. Pegou terrível, mas complicado. O que é a prova de que não é qualquer estrangeiro que vai ser melhor do que qualquer brasileiro. O que me assusta, e eu acho que o Jesus deixou isso claro e deu um tapa na cara de todo mundo, é que o nível dos brasileiros, o nível médio, ele é muito menor do que o nível médio dos argentinos, dos portugueses e de tantos outros. Eu acho que isso está escancarado cada vez mais. A grande questão é a seguinte, nós estamos aprendendo com esses estrangeiros, só que... Quem quer aprender? A velha guarda alguns é preferem, exatamente, então, alguns querem reserva de mercado. Cabe à nova geração observar o que está acontecendo, seja pela passagem do Jesus ou agora o Abel Ferreira, e tentar absorver e iniciar a sua caminhada. Nós e não só a nova geração, eu acho que até os técnicos mais antigos, eles podem provar para eles mesmos podem adaptar. Por exemplo, o Inter tá perto de ser campeão brasileiro com um quase setentão, Abel Braga. O Santos chegou à final da Libertadores com um sessentão, que é o Cuca, ou quase sessentão, que é o Cuca. Agora, só com relação à situação dos treinadores, você citou o Cuca. Uhum. O Cuca, ele é experiente, o Cuca, ele já quebrou aquele paradigma de pé frio, de vice-campeão. Mas campeão hoje da América, Palmeiras, 2013, com né? o próprio Palmeiras e campeão com o Atlético Mineiro da Libertadores. Sim. Mas hoje, o Cristiano, o Cuca, naquele último momento do jogo, onde ele é expulso e aquela confusão, ali e segundos depois o Palmeiras faz o seu gol, eu acho que ali o Cuca tem responsabilidade. Isso é porque muito... Porque desconcentra o time dele. E é muita resposta a um ato que tu faz sem pensar. Se ele deixa a bola passar, o Rony ia correr atrás, de repente até demorar mais. Cara, a bola a bola quicou e foi forte no pé do Cuca, era só ele tirar o pé. E deixa a bola seguir. Passar. Mas o Cuca ali, claramente, ele tentou parar o jogo. Porque aí ele pegou a bola, o Marcos Rocha chegou perto e ele se abaixou, ele ficou escondendo. Patético, não precisava daquilo. Você um lance ridículo. O time, porque deu briga, todo é mundo claro que se desconcentra. Eu achei, vamos lá, eu achei exagero do Patrício Lustô expulsar o Cuca. Pra mim ali, se desse o cartão amarelo, tava de muito bom tamanho, tá? Agora, o Cuca acabou ali fazendo mal pro time dele. Porque, como disse o Gutierrez, desconcentrou. Não. Ali gerou uma confusão desnecessária, ali gerou um tumulto. Aquilo não precisava daquilo. Não precisava. E mesmo que fosse para uma prorrogação, já deu o cartão amarelo no Soteldo pela confusão, um dos destaques do time dele. Então não precisava de nada daquilo. E outra, de nada daquilo. Foi uma final onde você falou. O cara que é amigo dele, o Marcos Rocha, né? Você falou sobre isso no intervalo. Era uma final onde um tava com medo do outro e ia se arrastar até a prorrogação. Um respeitava isso. Muito. Exatamente. O outro. Um respeitava Patrick muito de Paula outro. Tá falando, campeão, ele fez o gol do título ele do Campeonato Paulista. Ele fez o gol do título paulista, bateu um pênalti cruzado exatamente. No ângulo do Cássio. Ele tá falando no Palmeiras sobre, pelo lado do Palmeiras, sobre a conquista. Parabéns pela história de vida, mas eu tenho uma surpresa pra você. Aliás, quem tem a surpresa é a Milena Amorim. Milena, mostra a surpresa para o Patrick de Paula. Tem surpresa, olha aí, hein? Boa noite a todos! A família do Patrick, que legal, bacana. Eu tô aqui. Sem máscara, mas tudo bem. Seis em casa. E vamos não, família em casa, tudo bem. Mas Patrick... tem gente, hein? Mas é família. Não, vamos combinar que hoje, 40. Antes, durante, depois do jogo, ninguém respeitou não, o ninguém futebol, respeitou. Nenhum. Ah, o próprio respeitou. Jogo, né? Os caras claro. No jogo, no futebol, não tem. Assim, Jason. Eu defendo que a gente, nós todos temos que nos cuidar. Isso é inegável. Agora, quando o árbitro terminou o jogo ali, cara... Cara, eu não posso pedir pros caras, mas vocês ganharam a América, mas não... Vocês ganharam, mas não se abracem, não posso fazer isso, né? Talvez o erro tenha sido colocar a gente no estádio, vamos discutir isso. Ah, então o erro... Aliás, um estádio para 75 mil pessoas e eles conseguem aglomerar 5 mil... Quiseram economizar, né? Setor, abre todo o estádio... Quiseram economizar. E espalha. Depois que o juiz terminou ali, eu, olha... eu tenho que ser honesto aqui, eu não posso dizer que... A gente tem que informar a verdade. Não, não, se eu tivesse ali... Não, eu vou contigo, né? não pode ser hipócrita. Não tem como ser hipócrita, o cara tá... O único jeito é não ter jogo. Exatamente. Aí não tem como. É outra história. Fala, Rodrigo. A lembrança do Martin Moura no assunto anterior dos jogadores que vieram com pouca badalação, o Patrick de Paula chegou na base do Palmeiras vindo da Taça das Favelas, por exemplo. É verdade. E por isso que eles contaram a história dele ali agora no SBT, mostrando a família, enfim. É bonito, são vitórias. São vitórias que as pessoas conseguem, que o futebol propicia. É um número pequeno. Né? Nós estamos vendo o Patrick, o Breno. Curiosamente, o Palmeiras tem dois jogadores que venceram assim, começando do zero, do nada, e parabéns para eles, porque essas vitórias elas são maravilhosas. Agora, o Cristiano, vamos ganhar o Mundial nessa temporada ou o Bayer contra... O Lewandowski contra o Gustavo Gomes vai ter trabalho? É mais difícil pegar o Lewandowski do que o Caio Jorge. Com todo respeito ao Caio Jorge, que é um projeto de grande jogador, mas o Lewandowski é o melhor do mundo, né? Tem que chegar até a final primeiro, né? Eu acho que o próprio Cuca tá aí pra provar que não é fácil. O Inter tá aí pra provar que não é fácil. O próprio Grêmio, quando pegou o Real Madrid, teve que ir pra prorrogação contra o Pachuca, aquele gol do Cebolinha, contra o Oscar Pérez. Então não é fácil chegar até a final. Mas é claro que todo mundo está projetando e querendo, eu pelo menos quero muito ver um Palmeiras e Bayern de Munique. Porque não é todos os dias que a gente vê os nossos jogadores enfrentando o Thomas Müller, o Lewandowski, o Neuer. E é diferente, tu imagina o Breno Lopes, cara, que estava no Juventude jogando... Com todo respeito, contra o. Eu vou usar o Oeste, não porque eu ache menor ou maior, porque ele foi o Lanterna. O cara tá jogando contra o Oeste em Barueri num mês e 60 dias depois tá cara a cara com o Neuer no Mundial de Clubes. É diferente, né? Agora, é evidente que num jogo desse tamanho, o favorito sempre vai ser o europeu, né? Isso é inegável. Hoje, inclusive, o Bayern goleou. 4-1 Hoffenheim no campeonato alemão. Lewandowski deixou dele, né? Na vitória. Pra quem é supersticioso, o Bayern de Munique foi o campeão no ano do Raja Casablanca. O ano do Cuca. Bom, então é isso, né, gente? Olha, uma grande final de Copa Libertadores, porque é sempre uma grande final. O jogo a gente vai discutir, vai debater a qualidade, afinal ela tem que ser vencida, e foi isso que fez o Palmeiras hoje. Nós tivemos outros campeões hoje, Outro campeão, o Vila Nova de Goiás bateu o Remo por 3-2 na Série C. O gol final do título foi do Mimica contra, do jogador do Remo, marcando Mimica, contra o grande Mimica, né? Mimica, boa. E o Vila Nova tinha vencido a primeira partida por 5-1, então não foi um resultado difícil, na verdade, né? 8-3 no agregado, placar bailarino. Deixa eu colocar, a ESPN tá entrevistando o Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras. Vamos ouvir o que está dizendo nesse momento o presidente do Palmeiras, campeão da América. Proporcionar essa alegria, proporcionar esse momento. A gente passou um período e ainda passa muito difícil. Superamos muitas dificuldades para chegar ao título da Libertadores. Tínhamos isso como meta. Nós fizemos a terceira melhor campanha seguida. É o quinto ano seguido que a gente disputa a Libertadores. Então isso significa que a gente vem trabalhando muito atrás desse objetivo. E hoje fomos coroados, todos estão de parabéns. É um orgulho muito grande poder participar desse momento, dessa festa. E fica aqui, torcedor palmeirense, a festa é de vocês. Palmeiras merece. O Palmeiras é campeão da América. Todos vocês são campeões. O palmeirense merece. Agora, presidente, eu queria que o senhor falasse um pouco do Abel Ferreira. Quando o Abel Ferreira foi escolhido, numa mudança de comando técnico, até o próprio presidente valoriza muito o trabalho do Vanderlei naquele momento, tal, mas ocorreu uma mudança. Como é que foi essa escolha do Abel, e hoje terminar, ele ganhou o primeiro título da carreira dele com o Palmeiras, o Abel Ferreira, aqui hoje na Libertadores. A contratação do Abel Ferreira, ela foi muito técnica. A gente pensou num conceito, a gente pensou num profissional que tivesse trabalho de base, história consolidada na base, que trabalhasse com os meninos, que fosse uma pessoa com conceitos claros, com conceitos modernos. E por isso a gente pensou nesse perfil. E o Abel ele tem todos os pré-requisitos, ele se enquadra perfeitamente naquilo que a gente tinha desenhado, aquilo que a gente queria. E deu muito certo. Deu muito certo. Ele está desenvolvendo um trabalho espetacular em pouquíssimo tempo. Conseguiu dar um grande título. Bora, Previda, para de falar, Previda! Vambora, Previda! Campeão da América, Previda! O Patrick chegando ali. Patrick, isso é culpa sua também, vocês revelaram todos eles. Esses meninos da base, é o maior orgulho que a gente tem hoje. Claro, junto com o título, junto com o trabalho, junto com o comprometimento de todos. Mas a garotada da base, que a gente investiu tanto nos últimos anos, e hoje aí, jogando, participando do título, trazendo alegria para o nosso torcedor. Então, em relação ao Abel, concluindo, nós fomos em busca de um perfil exatamente como o do Abel, e está dando muito certo. Antes de te liberar, agora a última. Eu te encontrei no hotel, você falou, quando acabar o jogo, acabar tudo, eu vou poder contar uma novidade. Conta aí. Não. A gente, naquele momento de dificuldade, a pandemia ainda existe, mas no começo da pandemia, abril, maio, junho, nós tivemos uma queda significativa de receitas e foi muito complexo, muito difícil administrar, e a gente recorreu aos jogadores. A gente manteve todo o quadro de funcionários, a gente fez um esforço muito grande, mas a gente precisou recorrer aos jogadores. E eles aceitaram, eles reduziram os salários numa demonstração de apoio e de colaboração ao clube. Fica aqui, já também. Fica aqui, Gomes, já também, precisa conversar com a gente aqui, por favor. Então, naquele momento, eles contribuíram com o clube e aceitaram reduzir o salário, uma redução naquele período. 7h56, o debate aqui no off tá muito melhor do que o Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, com todo respeito, claro, mas ali agora já começou, América, começou a festa de abraço para um lado, abraço para o outro. Calendário. E nós estamos aqui debatendo, e é algo muito interessante, porque o Grêmio vai decidir a sua Copa do Brasil agora contra esse Palmeiras no dia 7 de março. E aí muito se fala da possibilidade de Renato ficar ou não. Bom, se terminasse em fevereiro, seria uma troca. Porque tem que estender o contrato do Renato, né? E aí você vai estender por mais alguns dias ou vai até o fim do ano? Ou vai dizer pro Renato, não, Renato, fica até o fim da Copa do Brasil e depois a gente acerta. Eu acho que por mais alguns dias nem pode. Não tem, pode. Tem lei para isso. Tem que acertar. Nosso advogado, tem Rodrigo. Que acertar. E aí, Rodrigo? Tem advogado, não sei se especialista na área esportiva. Dessa área. Na pandemia os caras liberaram assinar dias. Contrato de um mês, mas em geral o mínimo era 3 meses. Então eu não sei como é que pode Talvez fazer. Talvez você consiga. Vamos supor que existe. Mas a questão pra mim, Gis, não é nem essa. Eu acho que aí a CBF libera. Eu acho que aí tu consegue na base da conversa. A questão pra mim é calendário. Porque tem que contar o que vem antes, o ovo ou a galinha. Como é que tu vai jogar a final de Libertadores no dia 7 se a pré-Libertadores vai ser dia 3? Isso. E tu não sabe se tá na pré ou não. Esse o é Grêmio ponto. Hoje, pelo Campeonato Brasileiro, tá na pré. Só que na Libertadores ele pode ir direto. Como é que ele vai saber se ele ganhou ou não? Se ele for direto, ele abre a pré pro Fluminense. Então como é que tu vai definir isso dia 7 se o jogo tem que ser dia 3? Exatamente. O Fluminense pode, sei lá, tá de férias e a partir, não, agora tu tá na Libertadores, o vai. O Grêmio só vai conhecer o seu calendário 21 é no dia 7 de março. Eu não sei como é que o Comebol vai fazer isso. E porque assim, se vai... Perdão, Rodrigo, se vai pra fase de grupos, a vida tá tranquila até pra troca de comando. Não tô aqui falando que o Renato vai sair ou não, mas fica tranquilo até pra troca de comando, porque daí é 21 de abril a fase de grupos e o brasileiro nem se fala lá em maio. Aí tudo bem, coloca tudo até bem. Outro treinador interino de campeonato estadual e trabalha com um novo profissional. Veja bem, isso aqui do é só, contrário, é só um exercício. Não tem como, exatamente. É só fazendo um exercício. Não tem como saber. Caso exista essa alteração, por exemplo, se um outro clube quiser contratar o Renato, se o Flamengo quiser fazer uma proposta para tirar o Renato do Grêmio... Para mim o fundo é mais embaixo, para mim o fundo é calendário. Aí tem a questão do calendário. O Grêmio vai ter que bater o martelo. Quando é que se toma essa decisão? É depois da Copa do Brasil. Mas e como é que fica, né? Se não ganha a Copa do Brasil, já tem pré-libertadores. Libertadores. Aí a coisa fica muito bagunçada. Não, e aí é o Grêmio envolvido. O Palmeiras não, o Palmeiras já tá garantido. Não, o Palmeiras tá de semidoce. Só que aí é o Grêmio envolvido, é o Fluminense envolvido. Esperando. É. O Fluminense, que com o Palmeiras em quinto, já agora entrou, né? O próprio Santos. Então agora quem tá atrás, o próprio Santos depois. O Ceará tá na briga agora pela pré-Libertadores. 7h59, fechou o vestiário, Cristiano Oliveira. Fala, Rodrigo. Os contratos com os jogadores com extensão mínima, com extensão reduzida, iam até 31 de dezembro. Não com treinadores não tem questão. Ah, sim, não, mas isso aí foi estendido por mais algum período, enfim, de empréstimos, isso aconteceu. Mas daí demite, os treinadores... o Renato contrata de novo, exatamente. E aí depois demite, se tiver que, né? Enfim, estamos só aqui fazendo um exercício. Só não colocar multa, pronto. É isso aí. Não tem, né, o Renato não tem. Valeu, Oliveira, valeu, obrigado, Gutierre, valeu, Rodrigo. Fechou o vestiário, parabéns, Palmeiras, campeão da Copa Libertadores da América 2020. Daqui a pouco tem o Mundial, já é semana que vem o Mundial para o Palmeiras. Tchau, gente, boa noite.